Olá e seja novamente bem-vindo aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon. E depois de uma longa jornada e falando de várias gerações de Pokémon, voltamos aqui, finalmente, né? Até demoramos muito, mas viemos, né? Pelo menos. Chegou esse momento, de falar da quarta geração aí, joguinhos do DS, primeira geração aí no Nintendo DS. E pra falar sobre a quarta geração comigo aqui, eu trouxe a equipe muito marotíssima, começando aqui pelo Daniel Prado. E aí, galera, eu sou o Daniel Prado e as pessoas costumam me chamar de façam igual a equipe Rocket e isolem todos na Sylph Cole contra o coronavírus. Exatamente. Sequestra todo mundo porque é o melhor jeito aí de se prevenir. Isso aí, tô militando no podcast. Ou será que não? Continuando aqui, temos também o Matheus Cross. Seria o Pokeros a premonição do Coronga? Será que quem pega a Corona então tem... aumenta IV, tá ligado? Se sobreviver, ele aumenta, ganha mais IV. EV, no caso, né? Perde um ponto de respiração, mas ganha IV. Exato. Caraca. O Pokémon level, acima do level 80 é grupo de risco, então. É isso que você tá falando. Boa. Enfim. Trágico. Temos também aqui a Victoria Ray. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Lavaram as mãos? Lave as mãos antes de ouvir esse podcast, por favor. Exatamente. Tem que lavar as mãos aí. Muito, muito, muito sensato. Seu comentário. E pra completar aqui a equipe, também temos um convidado muito marotíssimo, o Gusta. E aí, Gusta, como é que tá essa força? Oi, pessoas, como vocês estão? Muito prazer estar aqui neste episódio super especial da Casa do Carvalho. Exatamente, mais que especial, eu diria, porque estávamos até comentando em off, né? Mas a quarta geração ela tem um quê ali especial, eu imagino que, se não pra todos, pra maioria dos presentes, por diversas razões. Comentei com o Danny ontem, quando combinamos dessa... ontem ou hoje, não lembro quando eu falei dessa, do tema em si. Diferente das outras, né? O Danny até tinha comentado que, diferente das outras gerações, essa foi a primeira que nossas histórias começam a se misturar também. Porque Danny e eu estudamos juntos e nos conhecemos durante a quarta geração. Olha só. E o... Arrepiei aqui também. E o Cross eu também conheci ali no final... acho que foi no final da quarta geração, né? Que a gente se conheceu, de foi fato. Foi quando o Heart Gold Soul Silver já tinha sido anunciado. Eu tava pra anunciar. E a gente tava tipo, caraca, vai seguir o Pokémon, vai seguir. Caraca, moleque. Dá pra ouvir, dá pra ouvir os passos, mano. Como a gente era trouxa, né, mano? Que mulher, só que bom. Exatamente. E não distante disso, o Gusta também tem uma certa importância nessa história aí, porque apesar de se chamar hoje Gusta, Gusta tinha um outro nome. Vou dar o exposed aqui, hein? Que nome? Nos Gusta, conte. Você quer falar, Gusta? Se você quiser dar o seu auto-exposed aí, você pode dar também. Senão... Eu tenho muito orgulho dessa época. Eu era o Pikachu da PokéPlus. Quem é das antigas vai lembrar que a PokéPlus foi um site, ouso dizer que talvez tenha sido já o maior site Pokémon do Brasil de sua época. A gente trabalhava muito arduamente com as notícias, com o conteúdo, e essa época da quarta geração pra mim foi muito, muito especial. Enfim, eu adoro jogos, eu me conectei com muitas pessoas por conta desses jogos, mas foi muito especial na época da PokéPlus em especial, porque foi a época que a gente começou a ajudar na dublagem do anime. A gente, na verdade, começou no finalzinho da saga Hoenn, que foi ali na Battle Frontier, mas ali foi meio que um aquecimento. A gente acompanhou do início ao fim da Diamond and Pearl, todos os episódios, a gente ajudou na dublagem, a gente fez um mega glossário, enfim. Então a gente se envolveu muito com isso. Então foi muito legal porque eu me senti muito parte dessa franquia, né? Como de ajudar ela a crescer por aqui e tal. Então foi muito especial. Show de bola. Então, e a gente vai entrar mais no assunto aí durante o podcast, mas é muito da hora. E, aliás, de antemão, muito obrigado pela presença aqui, porque eu já tinha comentado isso contigo uma vez, mas parte do que é a Casa do Carvalho hoje é em decorrência a PokéPlus, tá ligado? Lá nos anos... 2000 e pouquinhas. Então, show de bola. Muito bom, muito da hora. Nossa, ter você aqui. Nos alimentou quando nós sentíamos fome. Tá? Olha só. Exatamente. Como um passarinho mãe mastigou ali a minhoca e colocou na nossa boca. Peraí, isso é só pra deixar bem registrado que, enfim, a PokéPlus foi um site maravilhoso, mas que eu tive muita ajuda de muitas pessoas naquela época. Com certeza. Em especial o Emerald, que era, enfim, foi essencial do começo ao fim. O Igor, o Rick ajudava bastante também, né? Tipo, teve muitas pessoas. Não vou lembrar o nome de todo mundo agora, porque faz muito tempo. Sim, e eu até hoje tenho contato com algumas pessoas, não com todas. Mas era uma equipe bem legal, assim, trabalhar com eles era muito show e a gente conseguia fazer isso aí, né? Cada um do seu jeitinho. Foi bem legal. Show de bola. Então, Falei. Isso. Eu mandei uma imagem que define basicamente a conversa de agora. Se quiser colocar no cast, aí vai contigo. Eu vou até trocar a legenda, eu vou colocar ali o Pikachu e nós. Muito bom. Bom, então vamos entrar com a vinheta aí pra gente já entrar nos assuntos muito marotinhos aí envolvendo a quarta geração da franquia. Não, velho, chega. Ah, quer saber? Vai pra casa do cara. Ora, voltamos mais nesse novo maravilhoso podcast. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas é isso aí, a gente voltou. E o importante é que a quarta geração, como falamos aqui, tem vários pontos importantes, mas antes de entrar de fato nas nossas experiências pessoais, né, gostaria de comentar um pouco sobre a própria abertura da geração, porque se a gente lembrar que a quarta geração, ela, os main series, né, começou com Diamond Pearl, mas a quarta geração ela precede um pouco isso, né, nos Mystery Dungeons da vida, com alguns Pokémon que foram saindo, né, inclusive no anime também, né, o Mantlax aparecendo ali antes do anime. O Mantlax, inclusive, foi revelado muito, muito cedo. Bem antes, eu lembro, né? Que no segundo filme da geração Advanced, né, ele já tinha sido revelado. Sim. O filme do Deoxys do Rayquaza foi o primeiro Pokémon a aparecer assim, e a Mei ainda capturou ele um pouco tempo depois, então, tipo, ele, tipo, deu as caras muito cedo. Exato. Teve ele, quem mais que teve da quarta geração? O Lucario apareceu muito antes, né, mano? Ah, não. O Lucario apareceu antes também, mas o Lucario apareceu no filme, né? Na verdade, tiveram uma série de filmes ali, que eu acho que precederam todos, né, a quarta geração, de fato, que tinha a Mei e o Max, que... Inclusive, tinha gente que achava que o Lucario era a evolução do Mewtwo. Nossa, tinha esse boato. Tinha um boato, né? Mas a galera já associava com o Mewtree ou era outra piração? Porque disso eu já não lembro muito não, pra ser bem honesto, hein? Não lembro direito, mas tinha essa coisa aí do Lucario ter alguma coisa ligada com o Mewtwo. Acho que isso muito porque como o Lucario no filme, ele interage muito com o Mew, e aí uma galera deu uma surtada e já associou as coisas. É, o povo é assim, né? Caraca, desde antigamente eu fazendo essas suposições, né? É que o filme, o título também não ajudava, né? Porque era o Lucario e o Mistério do Mew, né? O nome do filme, né? Então é complicado mesmo. Teve esse filme e teve também o do Manaf, né? Que era do Ranger, né? Que era o filme do Pokémon Ranger lá. Todos os filmes da geração Advanced, eles serviram pra dar algum teaser de pokémons que viriam na próxima geração. Exato. Exceto o primeiro, né, que foi o do Jirat. No Deoxys a gente teve o Mantlax. O do Lucario, a gente teve o Lucario, o Bonsly, o Mime Jr. E o Weavile também. E no Manaphy a gente teve o Manaphy, o Buizel também já apareceu. Eu não lembro mais se teve algum. Mas deve ter tido mais, mas alguns foram aparecendo assim aos pouquinhos no anime, né? Sim, sim. Verdade. E diga-se de passagem, no da Manaphy, eles tinham que usar o Dive. Exato. No, sim. É porque eles estavam na terceira geração, então podia usar D.Va. Too much water. E aí depois, eu não lembro qual foi... Eu lembro assim muito vagamente, porque faltou pesquisa aqui. Já deixou, já sei, faltou pesquisa. Mas eu lembro que um dos Mystery Dungeon tinha... Eu acho que era o Mantilex e esse pá tinha um Riolu também, não tinha? Ou o Riolu é só da quinta geração ali, eu não lembro agora. Ai, não, já foi depois. Acho que na terceira geração, o único Mystery Dungeon que saiu foram os primeiros. Que foi o Rescue Team Red e o Rescue Team Blue. Não, desculpa. Era o Ranger que tinha os Pokémon da quarta geração. Errata aí, já fica errata. Ah, então, na real, eu dei uma pesquisada aqui. O que acontece? Tem, de fato, no Mystery Dungeon Red e Blue, tem o status de alguns Pokémon da quarta geração. Tem do Weavile, do Bonsly, do Iron Jr., do Lucario... E tem um NPC, que é um Mantilex, no caso. Então, até tem esses personagens, mas nenhum deles é jogável, de fato. Mas dá pra considerar o Ranger meio que como o primeiro pra valer da quarta geração. Porque o primeiro Ranger saiu antes de Diamond e Pearl, né? Sim, sim. O Ranger, melhor spin-off. Depois de... Ah, eu fico na dúvida entre ele e o Nobunaga Ambitions, que é o Pokémon Conquest. Conquest. Cara, até hoje eu não prefiro o Nobunaga Ambition. É muito mais preguiça, tá ligado? Porque eu acho a arte desse jogo absurda. A arte é muito da hora, mano. É lindo. Eu particularmente prefiro o Ranger, mas é porque eu gosto mais da Beyblade. Let it read! Sempre curti mais Beyblade. E aí eu lembro que eu tinha postado até uma trivia no Facebook da Casa do Carvalho falando sobre o desenvolvimento do primeiro Pokémon Ranger, que eu acho que ele até tinha um rolê de Diamond Pearl no título também, e droparam isso, e eventualmente Diamond Pearl saiu. E nesse primeiro eles já usavam também pra fazer um teasezinho de alguns Pokémon, mas poucos, né? Acho que tinha um ou dois só. Uhum. Que tinha lá. Vou ficar faltando aí, vai ficar faltando essa informação pra vocês aí. Mas vocês confiam. Confiam mais que é GG. Só uma coisinha antes de chegar também, o anime também, principalmente a parte da Batalha da Fronteira, foi também bem importante pra introdução da quarta geração, né? É verdade. Tanto que no anime sim, todos os protagonistas, pelo menos os principais, já tinham um Pokémon baseado na quarta geração. O James tinha o Mime Jr., o Brock tinha a Rapine, o próprio Ash, acho que tinha... Não, não sei se não, o Ash não tinha. Pikachu, né, mano? O Ash tinha o Pikachu, exatamente. O Ash ele pegou o Weapon, que no futuro viria a ser Ambipom. E a Rapine, eu tô na dúvida agora, porque eu acho que a Rapine veio depois. Mas eu acho que teve o Bonsly. O Bonsly, verdade. Verdade, confundi. Verdade. Mas o Bonsly veio antes ou depois da quarta geração? Isso eu não lembro. O Bonsly veio na Battle Frontier. Veio na Battle Frontier. Bonsly veio na Battle Frontier, tá. E aí, Diamond Pearl evoluiu pra Sudowoodo. Sudowoodo, sim. Justo. E a Mei tinha o Eevee, que acabou evoluindo posteriormente pra Glaceon. Glaceon. Em Diamond Pearl. Mas ela não tava mais no Diamond Pearl. Sim, sim. Ela só faz uma ponta lá no anime, né? No episódio lá. Melhor ponta! muito bom o episódio, de fato. Porque ela aparece com a roupa de Emerald, né? Muito da hora. Melhor vai ser melhores referências, de fato. Bom, enfim. 2006, Diamond Pearl saiu. Primeiros jogos aí que aproveitavam um pouco do 3D, né? Porque o DS ele não tinha... Ele tinha alguns jogos lá que abusavam um pouquinho de 3D, não tanto quanto depois foi ter no 3DS, né, obviamente, até pelo nome, né, do console, mas enfim. Mas foram os primeiros jogos que saíram no DS de Pokémon, depois a gente foi ter o Platinum, Heart Gold Soul Silver, quinta geração, né, mas isso já fica pra outro cast. Mas quais são as primeiras lembranças que vocês têm de Diamond Pearl, assim? Você tem alguma lembrança em particular de, tipo, usar algum Pokémon, ou de experiência de jogo? Ou alguma coisa assim. Eu tenho uma coisa em particular, mas eu queria que vocês falassem primeiro, se vocês puderem. Eu lembro que o meu primeiro starter de Sinnoh foi um Chimchar, por mais que eu quisesse pegar um Turtwig por lembrar do Bulbasaur. Justo. E eu passei o rodo em Sinnoh. Eu fiz a queimada em Sinnoh. É muito fácil pegar o time padrão de starter, Luxray, Staraptor nesse negócio e zerar o jogo, sabe? Pois é, tem uns Pokémon muito fortes mesmo, né? Eu acho que o único downside de Diamond Pearl Platinum, eu acho que de Pokémon no geral, mas isso é mais a minha opinião, né, que tipo, dependendo do jogo, ele não te incentiva a variar tanto em questão de time, né? Ah, eu quero fazer... É, tipo, te incentiva a sempre fazer aquele mesmo time, coisa padrão e tal. Com exceção do Starter, obviamente. Sim. Sim. Eu sinto que você não tem um pouquinho... Mas eu acho que se não, eu tenho um pouquinho menos mesmo, né? Tipo, eu me sinto mais motivado a sempre pegar um Star Raptor também e, tipo... Se bem que eu tenho isso com toda a geração também. É muito legal. Tipo, ele tem um design muito legal. Ele adianta os outros. É, tipo assim... Tem o Luxray também, ele é muito estiloso. Você olha e fala, eu preciso ter isso no meu time. Eu tenho que ostentar esse bicho. Exato. É. Concordo. O fato da gente ter eles logo no começo do jogo também incentiva, de fato, porque são estágios, né, tipo, duas evoluções, né? Então, tende a ser um bicho mais forte, de fato, mais parrudão. Sim. Eles têm aquela vibe da hora, o design deles é da hora. Então, esse início de jogo, ele é bem marcante pra mim. Sim. E o P-Duff também, né, que é o HM Slave. Melhor HM Slave, diga de passagem, né? Mas na minha opinião, é o melhor. Bigode total. Ícone. Eu lembro que não era nem isso que eu ia falar, mas em algumas partes, eu lembro de vezes que eu joguei em Diamond Pearl de estar sempre com dois, tá ligado? Tipo, Bibarel, tá ligado? Principalmente. E aí, um é pra suprir o que falta no outro, tá ligado? Exceto Fly, que Fly não tem como, né? Ainda. Pra mim, acho que a lembrança mais forte que tem é... Porque assim, como tinha Pocket Plus, a gente tinha que cobrir o lançamento do jogo, né? Sim. E, tipo, não tinha ainda. Era um desespero, porque o GBA era fácil de emular, então na época que saiu o Ruby Safira não foi de grandes dificuldades. Mas o Nintendo DS demorou muito tempo até sair um emulador que realmente rodasse o jogo. Sim, e a gente tinha que trabalhar e pegar conteúdo e descobrir o que estava acontecendo. E aí a gente baixou o emulador que tinha, nem lembro o nome, mas baixou o emulador e tentou jogar. Eu lembro que, tipo, era eu e o Emerald e a gente tentava, mas era muito difícil, porque ele emulava o jogo, mas era muito lento. Era coisa, tipo assim, demorava questão de 30 minutos ou mais pra você fazer aquela quest de sair da sua casa, ir na casa do rival, ir no lago lá e pegar seu inicial. Era 30, 40 minutos. Era um negócio tipo assim, meu Deus! Tipo, e aí a gente tentava, e aí eu desisti, eu quitei do jogo, falei, vai, eu vou acompanhar o que a série B falar mesmo, e é isso. Mas o Emerald, ele foi insistindo, ele foi até longe no jogo, assim. Mas a minha primeira lembrança com esse jogo foi essa, tipo assim, de tentar jogar, tá muito empolgado, falar, meu Deus, esse jogo tá lindo, caralho, eu quero jogar, mas não tem um emulador que rodasse. Mano, eu juro que eu ia falar a mesma coisa que você, a primeira lembrança que eu tenho é do jogo travando no emulador, e aquela música de Leaf, sabe, aí para, travava. Pois é, nessa época era triste. Eu lembro que a Race tem alguma coisa que você queria comentar aí? Pior que é tudo muito parecido com o que os guris têm, o negócio do time, de você sempre começar com o mesmo time e tal. Uhum. Então eu não tenho bem muito o que falar, só a nostalgia mesmo. Sim, né? Sim. Não, só falar muito mal, não mentira. Não, o pior é que eu tenho alguma lembrança, porque nessa época eu estava um pouco afastado de Pokémon, tá ligado? Eu tinha jogado a terceira geração, mas eu estava meio away, tá ligado? Não tava muito ligado no que tava saindo, não tava ligado em nada. E foi bem a época que eu conheci o Danny, de fato, porque eu fui pra mesma escola que ele estudava e a gente começou a conversar, descobrimos interesses em comum de Pokémon e tal, tarareu, tarareu. E fui apresentado, de repente. E eu falei assim, mano, como que eu não sei disso? Como que eu nunca vi isso aqui na minha vida, mano? Eu tenho que jogar isso aqui, tá ligado? Então a memória que eu tenho mais forte dessa época foi quando eu fui com meu pai, acho que foi na 25 de março, provavelmente, comprar um DS de fato. E é lógico que nessa época era R4, né? R4zão da massa. Eu nem cheguei a testar de fato a emulação, porque na época nem passou pela minha cabeça, tá ligado? Emular o bagulho, porque eu queria jogar no DS de fato, mas depois a emulação veio depois, né? Eventualmente. Mas como tinha o DS, eu queria jogar de fato no console. E foi alucinante, tipo, eu lembro a primeira vez que eu joguei o joguinho. A frustração de descobrir que o Budil evoluía só de manhã. Porque eu só jogava tarde, né? Porque eu estudava de manhã. A frustração de ter um Budil level 40... Processo, juiz. Entre aspas, porque a gente não deixava de jogar de manhã, no meio da aula. A gente jogava, mas eu só fui descobrir que o Budil só evoluía, tipo, é porque era a época que eu fazia mais grind, né? Tipo, em casa, assim, e tal, né? Eu treinava mais os bichos mesmo à noite, mas assim, é, eu só fui descobrir que ele evoluía quando eu tava lá já no level 40, tá ligado? Eu lembro até hoje dessa desgraceira, assim. Eu lembro que eu me apaixonei tanto pelo jogo, porque assim, é até hoje pra mim um dos meus jogos favoritos, que eu falei, cara, eu preciso jogar ele, o emulador demorou muito a acontecer, não tava acontecendo, e aí o jogo saiu no ocidente, e se não me engano, acho que no ocidente saiu em final de ano. Não, ele saiu saiu em abril. Saiu em abril? Foi abril de 2007, de fato. É, então acho que foi nessa, foi no final de 2007, eu demorei um pouquinho, mas no final de 2007, eu faço aniversário em dezembro, bem perto do Natal, e aí pra conseguir o DS, eu fiz um acordo, onde eu juntei minha mãe, meu pai, minha avó, vendeu todo mundo, minha tia. Sacanagem. Aí eu falei, gente, esse ano eu não quero festa, eu não quero presente, eu quero que vocês se juntem e comprem pra mim um 3DS, um Nintendo DS, e um Pokémon Diamond. Porque, né, Galga é muito melhor que Pop. Cara, aconteceu, eu consegui, cada um deu um pouquinho, porque eram épocas difíceis. A vaquinha. Mas cada um deu um pouquinho, fez a vaquinha, e aí eu ganhei de Natal / aniversário o DS com Pokémon Diamond, e eu fui a pessoa mais feliz desse mundo. Mas, assim, nossa, eu não largava esse jogo por nada. Eu explorei tudo que tinha ensinou, eu vi todo cantinho que tinha ensinou, eu explorei. Não, eu acho justo. Porque eu joguei muito também. Eu também cavoquei cada coisinha ensinou, que puta merda. Acho que eu mais fiz coisa foi em Heart Gold Soul Silver. Mano, até hoje, volta e meia, eu fico entediado. Puta merda, velho. Tô fim de jogar alguma coisa, mas não sei o que eu faço. Eu pego, abro meu Heart Gold e vou brincar no Pokéatlon, bem feliz. Eu acho também que ensinou, não querendo puxar saco, que eu faço isso toda a geração, mas é um dos casos que os pokémons foram muito bem construídos, assim, de forma 100%. Eu não consigo ver um pokémon que eu fale, nossa, o design ficou um pouco... Todas as evoluções dos pokémons, assim, você vê que pokémons antigos tinham novas evoluções depois de muito tempo. Meu, pegou na nostalgia e fez a gente jantar o 3DS. O DS. É muito difícil a gente falar DS sem o 3 antes, né? O 3DS. É. Eu não posso falar nada porque aqui eu tenho 13, então às vezes eu confundo. É o DS Lite, é o DSi e o New 2DS. Aí eu já fico tipo, velho. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um parêntese aqui. Eu gostaria de saber também o que o Bruno tem a falar sobre isso. Cara, a minha experiência assim com Diamond e Pearl Platinum começou bem atrasado. Porque eu demorei... Assim, na época eu não tinha computador em casa e eu não era uma pessoa também tão acostumada a usar a internet, né, nesse período. E eu só fui começar a usar com frequência mais pra frente, né? Alguns anos depois. E geralmente era mais por LAN house, né? Ou quando eu vinha pra casa dos meus padrinhos e tudo mais. Aí eu lembro que um dia eu, sei lá, arrumamos um computador lá pra casa e colocamos internet em casa. E eu comecei a pesquisar mais e tentar reviver essas coisas antigas, né, que eu gostava. Porque Pokémon pra mim, como eu conheci na TV, pra mim o mote principal de Pokémon era TV. E como não passava mais, tinha um tempo que ficou esquecido assim da programação principal das TVs abertas, então não tive mais contato. Eu tive um pouquinho de contato assim até a terceira geração, e a terceira geração foi muito pouco, bem pincelado. E aí na quarta, enfim, achei pela internet e eu falei, putz, beleza, tem como baixar? Ok, vamos baixar aqui. Isso em 2009, cara. E eu tava acostumado a jogar os de GBA, sabe? E eu lembro, eu estudava à noite e eu deixei durante o dia baixando, né? E aí ele terminou de baixar próximo da hora que eu tava saindo pra ir pra escola. E aí, tipo, mas sabe quando você tá na ganda ali de fazer um negócio, tipo, eita, deixa eu só ver como é que é aqui antes de eu ir. Aí eu aquela testada. Exatamente. Aí eu abri o emulador, eu coloquei a ROM nele, e aí eu abri assim, e tipo, eu lembro que esse é um dos impactos que mais fortes, provavelmente, que eu já tive em jogo até hoje. Eu já comentei isso daqui também, vários casts da Casa do Carvalho, tem um cast que vai sair no Só Detonando que eu também comentei isso, que o Nicolas tava lá, mas eu lembro de ver aquela iluminação de fim de tarde e falar, puta que, né? Pariu, velho. Nossa. Que bagulho lindo. Não, foi um negócio que me conquistou, assim, de um jeito que eu falei, caralho, velho, olha que da hora essa iluminação. Tudo meio alaranjado, tá ligado? Nossa, que foda. E assim, como eu tinha que correr pra escola, eu joguei só até a parte que você vai pra rota, sabe? Que você tá ali conversando com o Rowan e com o nosso rival e a assistente do professor. Uhum. E eu, enfim, aí eu fui pra... Isso, Barry. Aí eu fui pra escola, assim, ele não tá em casa, tá ligado? Tipo, é isso. Pise na escola e volta correndo. Que, nossa, mano. Sim, sim. Eu queria ter sido inteligente aquele dia o suficiente pra montar uma desculpa em 3 minutos pra não poder ir pra escola. Mas não. Mas acho que essa foi a minha primeira impressão. Agora, Ray, como que foi pra você descobrir que só tinha Dewgong lá na Victor Holt? Passar o jogo inteiro sem ser o Dewgong. Velho, o lado bom é que tem Dewgong. Não é que nessas gerações atuais que não tem todos os Pokémon, sabe? Não é que nessas porcarias, nessas gerações que não tem todos os Pokémon. Se tinha o meu Dewgong, eu já tava feliz. Eu ia puxar o jogo inteiro só pra pegar meu bebê. Nesse momento, eu fico feliz que o meu Pokémon favorito é o Pikachu, porque ele vai estar sempre. É, de fato, não é. Vai faltar. Privilegiado, sim. Privilegiado. E se reclamar, ele vem com 1000 bonés. Pior que ele vem mesmo, hein? Se o pessoal falar mais aí. Aliás, eles podiam lançar com o boné novo do Ash, né? Da nova temporada. Eu achei que faltou em Sword Shield isso aí. Pois é, tá demorando aí, ó. Tá demorando. Tá o coronavírus, ainda não fizeram. Pikachu com um chapéuzinho de corona, assim, ia ser top também. Sacanagem. Só adendo também que, tipo, causando o que a Ray falou, pra mim, se não foi a melhor geração, porque, tipo, introduziu o meu Pokémon favorito, que é o Chatot. Chatot, é verdade. Eu uso ele até como avatar. Então, não tenho o que falar. Eu, se não tem, adicionou também, assim, uma coisa que, isso é curioso, né, vocês comentaram que adicionou bastante Pokémon, acho que o Danny comentou isso, né, que adicionou, tipo, evoluções e tal, e era uma coisa que que faltou na terceira geração um pouco, né, tipo, um pouco de atenção aos bichos antigos, né, de pré-evolução, evolução, teve lá o Why Not, né, teve lá, mas, né, quem se importa, né, com o Wynot, né? Na verdade, não foi o Wynot, foi o Azuril, né? O Azuril e os dois, né? É verdade. Mas não era tão impactante assim quanto evoluções, né? E aí, isso foi um rolê muito, muito doido mesmo, porque eu lembro que essa era uma das coisas que eu mais conversava com o Danny, de fato. Uma das coisas que a gente mais conversava de as evoluções que eles introduziram e tal, e como isso também rimava um pouco com a própria rolê das pré-evoluções que eles tinham inserido em Gold e Silver, né? Porque tem uma coisa que a gente não... Eu não consigo particularmente desassociar da quarta geração, são indícios de remake pra segunda geração. Que era, nossa, tipo... Tudo bem que isso é um assunto que a gente vai... eventualmente voltar, né? Eu só tô entrando ele um pouquinho, se a gente quiser falar aqui. É, porque depois a gente vai culminar em Heart Gold Soul Silver de qualquer forma, mas, assim, tem uma galera que não sabe o que que é viver num mundo sem Heart Gold Soul Silver, tá ligado? Que não sabe o que é. Um mundo triste, vazio e cinza. Que, tipo, naquela época, a gente teve o remake de Red Green, né? Que foi o Fire Red Leaf Green. Mas foi algo assim, comemorativo aos 10 anos do lançamento do jogo original e tal. Pra botar os Pokémon assim, de canto lá na a nova e tal, mas só isso. Tinha certeza se era uma coisa isolada ou se ia virar uma tendência, né? Tipo assim, pode ser que não saia mais remake, foi só daqueles lá porque foram os primeiros jogos. Ninguém nunca falou que ia ter outros remakes. Exatamente. Agora, hoje, muito depois, a gente sabe que remake virou, tipo, tendência, virou, né? Até Yellow ganhou um remake. Exato. Esquecido no churrasco Yellow aí. Mas foi lembrado no final das contas. E isso é um bagulho muito louco mesmo, porque... Eu lembro muito de teorizar isso e mas enfim, voltando um pouco pra Sinnoh antes de a gente entrar de fato em Heart Gold Soul Silver e remakes de Gold Silver. Mas uma outra coisa que eu gosto bastante em Sinnoh é que pelo fato de eu, tipo, comecei a jogar o Diamond, né? Eu jogava o Diamond e o Danny jogava o Pearl. Foi a primeira geração que eu tive, apesar de ser a quarta geração já, né? Foi a primeira geração que eu tive efetivamente alguém pra jogar junto, tá ligado? Porque a maior parte dos meus amigos não gostava de Pokémon. Nunca gostaram de Pokémon da minha infância. Que triste. Então, tipo... Como tinha dinheiro pra comprar, né, também. Não, assim, os meus amigos não... Eu não conhecia ninguém que gostasse, assim, de fato. Assim, pra não falar que não tinha ninguém, eu tinha um amigo, que era, tipo, meu vizinho, que gostava. mas ele não tinha o Game Boy. Então a gente jogava no mesmo Game Boy. Tipo, a gente intercalava momentos do jogo. Mas isso era na primeira geração. Na verdade, assim, já era da terceira geração, na época da terceira geração, mas a gente jogava os jogos do Game Boy porque era o que dava pra jogar. Físico, né? Eu não tive o Game Boy Advance, no caso. Um Black de DS, né, mano? De... Exatamente. Mas foi a primeira vez que eu consegui experienciar na quarta geração, foi a primeira vez que eu consegui experienciar trocas, que eu consegui com pessoas de verdade, né? Troca, batalha. Sim, putz. Apesar de eu não ter experienciado o online, o GTS, certamente é uma coisa que, tipo, é mind-blowing, tá ligado? Pra quem jogou até a terceira geração, né? Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas eu pelo menos acho isso, tipo, impressionante de fato ali acontecendo no DS. Eu nunca utilizei o GTS na época, mas eu acho fantástico de fato. Eu utilizei bem pouquinho e enfim, era uma outro nível de experiência, ainda mais porque, como eu falei também, eu só acompanhava os primeiros por emulador, depois que eu fui me tocar, que tinha a quarta geração em DS, que ela tinha outro tipo de interação com a internet. Foi bem legal também a primeira vez que eu consegui fazer trocas, batalhas, etc. E uma coisa, você tinha falado do rolê de abrir o jogo e ele tá, tipo, naquele entardecer e tal, né? E você achar muito da hora. Isso é um negócio também que na minha época, me chamou muita atenção, porque a gente tinha vindo da terceira geração, que tinha abandonado de noite, né? E a gente não tinha certeza se também... Né? Exato. A gente não tinha certeza se ele voltaria visualmente também o dia e noite, né? Uhum. Pelo menos, assim, considerando que eu não conhecia nada, né? Obviamente. Quem já tinha visto imagem poderia até saber, mas eu não sabia de nada daquilo, né? Então, saber que voltou, tipo, foi uma felicidade muito da hora, tá ligado? Sim. A gente até comentou num outro cast, acho que falando de Sword Shield, de alguns jogos parece que eles foram feitos com esmero e tal, que realmente a Game Freak botou tudo que ela tinha no jogo, né, pra fazer um jogo bonito. Foi principalmente XY, acho que Sword and Shield também, a gente pode até chegar nisso. Diamond Pair foi um desses jogos também que a gente acabou pegando, sei lá, a gente ficou maravilhado. Ah, tá. A gente ficou maravilhado com os gráficos. Sim. Embasbacados, estarrecidos, sei lá, outros sinais. Estupefatos. Mas isso é uma coisa que eu queria comentar, que, mano, beleza que teve um salto da segunda pra terceira gen em questões gráficas, mas a quarta geração, principalmente Heart Gold Soul Silver, mas não exclusivamente, cara, é bonito pra caramba. A arte é foda mesmo. Você olha e você fala, caraca, velho. Ainda mais por... eu falo ainda mais do Heart of Soul Silver porque, assim, Diamond Pearl Platinum foi introduzido ao design de Sinnoh. Tudo que tá relacionado a Sinnoh. Johto não. Johto já teve a segunda geração. Então a gente tem um parâmetro de comparação ali do original pro remake. E tem certas coisas que estão tão diferentes... Que você olha e você fala, cara, isso aqui tá muito bonito. Sim, tá sim. Ah, sim. No caso de Johto, a gente tem só Recruiter que já vale o jogo, tá ligado? Sim. Assim, não que a segunda geração seja, assim, feia, né? Não, mas era a limitação gráfica da época, com certeza. Era a limitação gráfica. Então, tipo, a gente olha, a gente ficou surpreso com a evolução gráfica. Sim. Mas assim. Eu diria que eu sinto um pouco isso até com o próprio Sinnoh, considerando o Platinum. Porque eu lembro que a primeira vez que eu olhei o Twin Leaf no Platinum, eu falei, caraca, mano, os caras eles deram uma mudada aqui, tá ligado? Tipo, não precisava mudar Twin Leaf, tá ligado? Mas eles adicionaram umas nevezinhas, tá ligado? Tipo, adiciona no clima frio, tá ligado? Que eles queriam passar lá e tal. Bem legal. O que é muito nice, tipo, como posso dizer, tipo, a gente olha pra gerações anteriores, não como, tipo, caraca, que negócio feio. Eu falo por mim, né, agora, né? Sim. Eu não olho, tipo, caraca, que negócio feio, sei lá o quê. Eu olho e falo, tipo, mano, eu olho com nostalgia, porque eu olho e falo, caraca. É que nem quando você. Isso é o pessoal que é da década de 90 pra trás vai sentir mais o peso. Quando você pega aquelas fotos, tipo, do início dos anos, dos anos 2000, ali, 2000, 2004, ou antes, aí você vê, você olha e você fala, caraca, era muito feio, né, velho? Poxa, eu penso nisso com a foto de hoje, mano. Tirei o ponto hoje, já pensei isso. Falei, caramba, que feio, mano. É aquela vibe que na época Malhação era moda, sabe? Sim, sim, não, isso é verdade. Mocotó. Que, tipo, as pessoas usavam, tipo, bandana, tipo, parecendo. Tentando parecer os rappers da época, e, tipo, a moda da época era totalmente bizarra. Vagabanda. É, Britney Spears brilhando com as calças. Sim, sim, total. Tomado um banho de lantejola. Dá uma vergonha alheia, né, no caso, né? É, se aí você fala, pô, caraca, tipo, o pessoal realmente não tinha noção naquela época. Mas era bom, né? Tipo, a gente olha com nostalgia. Sim, sim. A gente não olha com desprezo. Mas, tipo, casando com o que você falou, Cross, rapidinho, tipo, se você for ver, eu, pelo menos, minha opinião é que Black and White envelheceu um pouco mal, assim. E os jogos da quarta geração, eu acho que já envelheceu em questão de gráficos mais bonitos, assim, não sei. Sim. Tipo, deu uma envelhecida legalzinha, ficou cool. É, se você olha hoje pros jogos da quarta geração, você... É aquilo, eu olho pra eles e eu acho ainda bonito. Eu acho que eles funcionam. É diferente, por exemplo, de você pegar Red, Blue, que você olha e fala, realmente aí... É mais difícil. Respeito meu Sacanagem. Porque, tipo, tinha restrições, mas com o que eles tinham à disposição no DS, eles trabalharam muito bem essa geração. Uhum. E ela vai envelhecendo, acho que ainda muito bem. Ela pegou um ar de retrô muito bom. Que funciona bem. Porque tinha já a quinta, por exemplo, como o Daniel falou, a quinta eu acho que ela tem sérios problemas. Na época mesmo ela já tem, e aí ela envelhece mal, mas a quarta ela pegou um ponto muito bom do DS. É porque a quinta é meio que transição, né? Eles tentaram botar umas coisas de 3D ali no DS que pra testar já pro XY, né? E aí não encaixou tão bem, mas a quarta acho que é a cereja do bolo, assim, sabe, do DS, e eles fizeram um trabalho esplêndido com jogos. Tanto esses quanto os spin-offs, né? Tipo, o Ranger tem uma questão gráfica muito boa. Sim. Os Mysterious Jungle do DS também são muito legais. A gente teve também o Conquest, que ele é visualmente lindo. Então, assim, eles conseguiram fazer isso muito bem na quarta geração. Sim, sim, com certeza. Cara, eu quero levantar dois pontos aqui. O primeiro, por mais que não seja um cast da quinta geração, eu quero defender que uma coisa boa eles fizeram, que foi a animação dos sprites dos Pokémon. Eu acho isso até hoje insano. É treta mesmo, é foda, mas eu não acho que todas ficaram muito boas, não. Aquela animação constante do Pokémon, cara, quando eu pulei, tipo, quando eu pulei do Platinum Heart Gold Soul Silver pro Black and White, eu achei muito legal esse lance dos Pokémon ficar se mexendo constantemente, sabe? Tipo, pô, sim, eles estão ali, eles estão vivos, de fato, né? Isso era uma coisa que eu elogiava também. Eu só acho que, tipo, como algumas outras coisas da quinta geração, no papel a ideia era melhor, tá ligado? Do que foi na prática. Sim. Mas não que seja ruim, é que poderia ser melhor, no caso. Eu acho que por limitação de gráfico mesmo. Eu ainda acho isso legal, mas... Por exemplo, se pegar os sprites animados e inserir no contexto de Heart Gold Soul Silver, eu acho que funcionaria melhor do que rolou em Black White. Sim, sim. 2D com 3D, eu acho que não... Foi que nem vocês comentaram, não combina, tá ligado? Tanto assim. O pior é que, assim, Diamond Pearl e até o Heart Gold Soul Silver depois, Diamond Pearl Platina, eles fazem isso de misturar 2D com 3D também. Só que não... Primeiro, eles não fazem isso em cenário de batalha. O cenário de batalha é totalmente 2D, né? Mas... O cenário que tem, ele não é... Ele não tenta reinventar nada, tá ligado? Ele só pegou o que era, tipo, mais ou menos ali do Game Boy e botou em 3D, tá ligado? Do Game Boy Advance. Então, ele só deu profundidade. Então, as casas, elas são relativamente bem simples. Tipo, a arquitetura dos lugares, elas não são, tipo... extremamente fora da caixa, mas e fica, combina, tá ligado? Eu acho que boa parte da graça de Diamond Pearl Platinum pra mim é isso, tá ligado? O sprite, tem os spritezinhos lá 2D, de fato, andando com os bagulho lá e tal, mas o cenário, ele também não é tão gritante, o 3D não grita tanto assim, sabe? Tipo, parece orgânico, de fato. Ele não se destaca tanto, tipo, não tem um contraste tão grande que nem rola em Black White. É, exato. Que você vê a diferença, é mais por você conta do... Você vê o que é 3D, o que não é 3D, de fato, que joga mais na sua cara. Mas não é ruim necessariamente em Black White, mas eu acho que Diamond Pearl ele joga muito mais no safe aqui, de fato. Seja por uma questão de limitação da época que eles tinham pra desenvolver, ou tipo, que não sabia desenvolver ainda outras coisas, ou sei lá, ou porque não quiseram mesmo. Eu só mudaria um ponto de que acho que nem Diamond Pearl que joga no safe, eu acho que é Black White que ousou, sabe? Tipo, tentou escapar um pouco dessa questão de Pokémon ser mais 2D. E além, né? Revolucionar, é, exato. Acho que foi em Black Knight que eles tentaram usar mais, assim. É, mas tipo... isso não quer dizer que Diamond Pearl não jogue no safe, porque, tipo, tudo bem, em questão de gráfico eu concordo que talvez eles não é que eles tenham jogado no safe, mas Diamond Pearl joga muito no safe. Não, e, tipo, assim, e não, eu acho que era pelo assim, padrão da franquia, tá ligado? Até então, eles... Tipo, ah, é, mais ou menos. Que já tava ali, cara. Os cenários da quinta geração, eu acho eles mais pé no chão em questão de design do que os da quarta geração. Os da quarta geração, eles ainda têm aquela coisa mais cartoonizada, saca? Uhum. Então, eu particularmente acho que conversa melhor com as temáticas da quarta geração pra trás. A quinta geração, dá pra ver essa diferença. Tipo, no Black White 1, tentou ir além, não funcionou tanto. No 2, eles já recuaram um pouco, tanto que no 2 eu acho um pouco mais consistente, por mais que não seja tão bom assim também. É. Esteja ali mais ou menos no mesmo barco. Mas sim, isso fica pro podcast. É, isso quarta geração. Quinta geração fica pro podcast. A menos que alguém queira fazer algum último contraponto aí, mas senão a gente pode voltar pra dar mais jogo. Eu queria levantar o segundo ponto, que a quarta geração, não só a quarta geração em si, mas o fato do Nintendo DS estar ali presente, ser um console muito, um portátil muito presente para a franquia Pokémon, deu margem para eles poderem testar muita coisa diferente, cara. Então, tudo que eles podiam fazer... Cara, tem uma penca de jogo de Pokémon para DS, tá ligado? Tipo, é absurdo. Parece que você tá vendo a biblioteca do PlayStation 2, só que no DS, sabe? De tanto jogo diferente que tem. Então, tipo, para a franquia Pokémon... Eu tô exagerando, mas dá pra fazer o paralelo ali, tipo, pros parâmetros Nintendo ali, né? Eu acho que o DS é o que mais teve jogo de Pokémon, de fato, talvez. É, ou pelo menos essa época da quarta geração. Assim. Então, pô, se tinha Diamond Pearl Platinum, Heart Gold Soul Silver, se tinha Pokémon Dash, se tinha Pokémon Shuffle, se tinha... Sabe, era muita coisa diferente, cara. Então, isso deu... Esse tipo de coisa de poder testar, poder experimentar gêneros diferentes, histórias diferentes fora da franquia principal, acho que ajudou bastante. Principalmente quando foi lançar o Heart Gold Soul Silver, sabe? Uhum. Porque eles pegaram essas experiências de jogos spin-off e aplicaram, seja a parte artística ou não, aplicaram nos jogos da quarta geração, né? Nos main game. Eu acho que não tem tanta influência de outros jogos, não, viu, mano? Tipo, não vejo assim, tanta influência assim na quarta geração. Eu não falo em questão de gameplay, mas, pô, tipo, você olha. É que atualmente é um pouco mais difícil de comparar, né, mano? Mas. Se você for comparar, os jogos que tinha de spin-off no Game Boy era o que era Shuffle e era tipo Match 3 e Pinball, tá ligado? Além dos Mystery Dungeon, claro, que era uma parada, uma pegada totalmente diferente, mas ainda assim era um RPG, né? É, o Mystery Dungeon, acho que ele saiu, o primeiro Mystery Dungeon saiu pro Game Boy e pro DS também. Sim, sim, que foi duplo lançamento. Uma versão pra cada... É, o Red era pra Game Boy Advanced e o Blue era pra DS. Isso. Olhando, assim, o lado da empresa, eu acho que todo tipo de teste que eles tentam fazer, não só na franquia principal, é benéfico, tá ligado? Uhum. Porque, querendo ou não, vira uma experiência. Tipo, às vezes eles podem acabar notando uma coisa que eles não notariam só fazendo o jogo da linha principal, sabe? Então, assim, tipo... É que aí, tipo, eu não sei o quanto nisso eu consigo acreditar, porque a Game Freak é meio fechada também, tá ligado? Tipo, eles fazem muito do que eles querem fazer, de fato, sabe? Eu acho que o maior choque foi ver que, tipo, eles fizeram Let's Go puxando muita coisa do Go, tá ligado? Tipo, foi o maior choque da minha vida, tá ligado? Com a Game Freak. Tipo, eles, de fato, absorverem quase muita coisa do Go num jogo main series, tá ligado? Eu acho que não tem tanto, assim. Talvez o que mais tenha seja o Ranger. Que dê pra falar assim, beleza, eu acho que o Ranger, ele talvez tenha alguma certa influência aqui, artística e até de mecânica. Não no sentido de captura, mas no sentido de que tem uma NAF lá e tal, né? Tipo, uma coisa mais promocional, assim. O resto eu não tenho tanta certeza, não, viu? É, mas eu acho que essa investida em spin-offs que rolou na quarta geração, ela foi muito benéfica pra mostrar que a franquia, ela tem outros. Ela pode seguir outros caminhos e dá bom. Eu acho que foi isso também, talvez não tenha impactado tanto na geração principal. Eu acho que impacta porque você tá testando hardware. hardware, é software também, você tá testando técnicas, então assim, é capaz que uma coisa influencie em outra, mas talvez o maior legado desse tanto de jogo diferente que a gente teve na quarta geração, né, diferente, foi justamente a gente poder hoje ter o Pokémon GO, a gente ter o Pokémon... o Trolls aí, que saiu depois pra mobile também, né? Sim, eles começarem a investir em outros lugares da franquia e ver, ok, a gente pode dar certo. Talvez até o Pokémon GO tenha tido um apoio desses jogos e falou, pô, beleza, Pokémon fora da franquia principal deu certo. Então, já deu um incentivo pra testar Pokémon de outras maneiras e expandir mais a franquia. Eu enxergo esse legado muito forte. É, isso é verdade. Uma coisa que eu acho que marcou muito a quarta geração como um todo... foram o lance dos eventos. E eu não falo nem só dos jogos principais. Tipo, mano, você tem, vai, em Platinum, você tem o evento do Dark Race, você tem a Cresselia, que é o próprio in-game, você não precisa baixar nada. Você tem toda uma série de side quests pós-game que enriquecem a região em si, né? Sim. E, obviamente, tirando a do Arceus, Perdoa Souls, não lançou oficialmente aqui, né? Nossa, mas não lançou ponto, né? Não lançou oficialmente ponto, né? Oficialmente, mas tinha como acessar, né? Por meios não oficiais. Legais, não lícitos. E você olha isso e você ainda olha tipo, o lance dos Pokémon Ranger, que tinha aquela interação do Manaphy, Fionn, coisa do tipo. Então eram várias coisas, além do próprio jogo, que você podia fazer, sabe? Tipo, o negócio da Odd Keystone pra você pegar o Spiritomb, que eu particularmente nunca consegui, porque tinha que falar com um monte de pessoa e eu não tinha acesso aí. Então, o Danny e eu temos uma ótima história com isso, porque a gente também não tinha muita gente pra falar. Lá vem os hackers dos jogos, manda aí. Os hackers, hackerzinho. Você quer falar, Danny? Pode falar aí. Não, pode falar. A gente descobriu que não precisava falar com... Era com 32, 36, não lembro o número exato, né? Mas você tinha que falar com 30 e poucas pessoas no Underground, né? Pra você poder ativar o Spiritomb capturável, né? E A gente descobriu que poderia se falar com a mesma pessoa 30 e poucas vezes. Contanto que a gente saísse do Underground e entrasse de novo. Então a gente fez isso. E a gente capturou o Spiritomb falando 30 e poucas vezes entre si, tá ligado? No jogo. Então, GG, ué. Tá errado? Não tá errado. Não sei se isso foi intencional ou não, mas serviu pra nós. Tipo, a gente já fazendo a transição de Platinum pra Heart Gold Soul Silver, né? Cara, a gente olhava pra Sinnoh com tanto... Tipo, Sinnoh ele já é rico em conteúdo. Você tem os ginásios, você tem os lendários, você tem a mitologia que acerca Sinnoh, os Pokémon lá, que tem muito Pokémon da hora pra pegar, sabe? Coisa desse tipo. Sim. Isso eu falo mais por mim, porque o meu tipo, estilo de gameplay é baseado numa pessoa que jogou Pokémon sozinho, tipo, boa parte da vida. Eu nunca joguei multiplayer assim. Cara, a primeira vez que eu joguei multiplayer foi numa live que o Tsu tava jogando Omega Ruby Alpha Sapphire e a gente jogou um PVP, cara. É verdade. Foi a primeira vez, tá ligado? Isso se não antes com VBA Link, né? Se pá teve isso. Mas a primeira vez, assim, tipo, que tava na geração certa, pelo menos, foi em Omega Ruby Alpha Sapphire, que eu tive essa experiência. Sim. Então, do DS pra trás, eu nunca tive nenhum meio de contato multiplayer, né? Então, o que uma pessoa que joga single player faz pra se entreter com Pokémon? Captura todos os Pokémon, batalha com todo mundo, evolui, treina, coisa do gênero. Então, mano, se você começa a explorar coisa em Sinnoh que normalmente uma pessoa não iria dar muita bola. Mano, eu ficava interagindo com aqueles itens da biblioteca, eu ia livro por livro, sabe? Tipo, bancada por bancada. Sim. Ah, esse livro aqui conta história, sei lá o quê. Tipo, foda-se, tá ligado? Isso não vai agregar em muita coisa, né? Uhum. Mas você acaba aprendendo certas coisas do próprio jogo que os developers colocam lá e não é à toa, sabe? Eles sabem que algum maluco vai lá conferir. É, alguém vai ver, né? Vai achar o Fibas lá no Monte Coronete, meu? Que você... Cara, eu achei de pira no meu último save. Mentira, vai... sério? Sério. Ó, hackzinho, safado. Ele tem 3 anos da minha vida, só pra capturar esse Fibas. Eu nunca tentei. Ele tem um macete, cara, que você tem que ir bloco por bloco, tá ligado? E não aleatoriamente. Então, eu achei mais difícil do que em Hoenn jogando. Hoenn pra mim foi muito mais fácil achar naquele laguinho, no riacho, do que no Monte Coronete achar o Fibas. Aí, tanto que o meu último save, eu tinha criado ele já com o intuito de fazer um time não tão normal de se pegar, né? Tipo, aí eu peguei o Fibas, que virou o MyLogic, eu peguei um Probopass, nunca mais uso Probopass na minha vida na quarta geração. Pokémon é muito da hora, só que, cara, em Sinnoh ele é horrível. Eu não sei como que são nas outras gerações, mas em Sinnoh é horrível. Em todos, né? Beleza. Mano, o Mantilax, eu fiquei uma semana botando o mel na árvore pra descobrir que eu tava na árvore errada. Eu lembro disso. Isso foi muito bom, né? Cara, eu fiquei puto. Eu falei, não, foda-se. Vou trocar o horário aqui, que se dane. Fui lá, troquei o horário, apareceu o Mantilax, capturei, virou meu Snorlax, estouradaço de Forge, tá lá, bonitão. O Gengar, eu modifiquei a ROM pra poder deixar os Pokémon de trade como level, porque não tem como trocar, né? Então a gente tem que dar um jeito. E, cara, o bonde da quarta geração é que ela é uma geração que é muito fácil de revisitar, com exceção do Experience Share, que era só pra um Pokémon. Mas, no geral, você joga e você fica entretido, então acaba não pesando tanto. É uma geração muito rica em jogo mesmo. Como posso dizer? Quarta geração, dentre todas as gerações de Pokémon, pra mim, é a geração que mais é rica em questão de conteúdo, né? Em questão de conseguir te prender no jogo, sabe? Então você tá fazendo as suas coisas, deu vontade de jogar aqui meia horinha de Pokémon Platinum, Heart Gold, Soul Silver, tanto faz. Você vai lá e joga, né? Quando você vê, já passou tipo umas 5 horas. Uhum. Aí volta, faz essas coisas. Então é algo que é muito fácil de revisitar, por mais que tenha zerado 1000 vezes, sabe? As features da quarta geração são muito boas, né? Tipo, combinando com o que você falou, tipo, não só o negócio de você achar o honey lá, o mel e tal, mas tem a parte do underground, né? Que, pelo amor de Deus, aquilo ali é super lindo. Acho que eu adoro tudo que vai pra baixo. Div, underground. tipo, eles trouxeram coisas assim que acho que nenhuma geração trouxe, assim, né? Em questão de quantidade e de qualidade. Até porque eles tinham que prender a pessoa no jogo, né? Assim, prender não no sentido pejorativo da palavra. Porque, o que, 2010? 2010, o que você tinha pra jogar? Você tinha um jogo de PlayStation 2, PSP... Mano, o DS ia competir com o quê, tá ligado? Ele tinha que ter jogos que cativassem a pessoa a ficar com o DS a qualquer momento, né? Na verdade, era ali 2007, 2008, né? 2009. 2010 já era Black White, no caso, né? Tipo, sim. 2010, 2011 já era Black White. 2010, porque 2010 pra frente, eu às vezes eu esqueço que tem coisa antes de 2010, mas também. Sim. Tipo, pra mim, o mundo começou a existir em 2010, mas também. Eu, particularmente, uma coisa que eu gosto das features... Eu sou um homem mais simples. As coisas que me apetecia. Acho que a feature que mais me apetecia de fato era o Pocket. Que tipo, era só a tela de baixo, tá ligado? Legal. Só botar um reloginho ali embaixo que já tava GG. Pra mim é fantástico. Tinha os appzinhos e tal. Eu gostava disso. O Underground também eu gostava bastante. Deixa eu ver. O que mais? Não era uma feature, mas tinha uma coisa que eu achava bem interessante de capturar os anons naquela caverna, que a caverna ia se expandindo. Sim. Uhum. Só um passo da caverna que você conseguia encontrar um hipopótamo. Não era logo de primeira. Então, tipo, eu lembro que eu tinha que capturar os anons pra achar esse pedaço da caverna, pra achar alguns hipopótamos pra completar a Dex. Eu achava isso muito legal. Isso é da hora mesmo. E só um anime de contexto também, vocês estavam falando do rolê das árvores, né? Dos honeys. E apesar de ser o mérito da quarta geração de inserir isso já era coisa que eles já tinham planejado desde a segunda geração colocar e não conseguiram colocar na ocasião. Não deu tempo ou desistiram de colocar e só foram colocar de fato na quarta geração. Quer dizer, não lembro se era a segunda ou se era a terceira, mas tinha ideias de fazer isso e eles colocaram só depois na quarta. Até porque fazia até muito mais sentido mesmo, porque já tinha um relógio interno do DS, funcionaria muito melhor e tudo mais e tal. Diferente de usar o relógio do cartucho, né, no caso. Também tinha uma coisa que Sinnoh era uma região muito grande, muito extensa, né, que ela era dividida entre do leste e o oeste. E tanto que tinha as opções de Shellos, que era de uma forma e depois de outra forma. Sim. E as arvorezinhas também, que o Monte Coronet dividia, tinha umas arvorezinhas de um estilo em um lado e do outro estilo em outro. Tipo, eu achava incrível essa divisória, que dava uma impressão de que realmente era uma região enorme, sabe? Sim. Aí, pra época, eu acho que... Eu não lembro em quantidade de cidade, mas se não for maior que cidades e rotas, né? Se não for maior que Hoenn, é por aí também, né? Eu acho que tem o maior número de cidades, se eu não me engano. Talvez Black White 2 tenha um pouco mais, mas... Pelo menos até a época, eu acho que esse patinho. Se não tinha, tinha próximo. Mas parecia muito grande. Tudo bem que o rolê do ambiente 3D ajudava bastante também a até passar essa impressão. Pelo menos no R4. Não sei a fita original, porque eu nunca joguei a fita original. Mas Diamond Pearl era um pouquinho lento, né? Tipo, considerando que era um jogo 3D, assim. Mesmo com a Running Shoes, assim. Ruby Sapphire também era um pouco sem a Running Shoes, né? Mas sinto que ele era um pouquinho lento. Não tanto quanto as pessoas normalmente lembram. Mas ele não é um jogo muito rápido, de fato, né? Tanto que tem piadas e tal, etc. E tal, o surf sobre... dava sono. Já era lento. Aí aquela musiquinha meio de ninar. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Pode crer, né? Ainda bem que tiveram pouca foto. Se fosse Too Much War igual Roy, meu, você dormia no meio do rolê. Aí não dá, mano. Todo mundo falando muito dos jogos e tudo mais, mas eu quero puxar um assunto que é a parte que mais me tocou na geração, que foi justamente o anime Pokémon. Nossa. Acho que eu preciso, tô aqui me coçando pra jogar isso pra fora. Bota. Alguém tem um taco na sala aqui, por favor, obrigado. Anime, não, nem existe isso aí. Aqui é um cast de respeito, meu filho. Me respeite, sacanagem. Não, mas porque sério, acho que a quarta geração ela representa pro anime, acho que um dos pontos mais maduros do anime e do próprio West em muito, muito tempo. A gente teve uma transição muito legal, porque teve a Battle Frontier no anime, que foi super legal, foi super bacana, o West ganhou esse campeonato, e aí assim que ele volta pra Palette, todo confiante, arrasou o vencedor, ele encontra lá o Gary, e ele já tinha vencido o Gary na Liga Johto, então tipo, vencer o Gary de novo vai ser fácil. Mas o Gary vem com só que o Gary vem com o Electivire, já deixando como um Pokémon extremamente popular. Ali o Electivire ganhou muito público, derrotou o Pikachu do Ash. E foi que tinha acabado de derrotar um Regice. Então, foi muito incrível e deu um mote novo pro Ash. E aí o início de Pokémon Diamond and Pearl é muito legal, porque ele também inova bastante no anime. Ele traz um novo conceito de dividir o protagonismo, né? Porque a Mei, ela era mais companheira do Ash, mas a Dawn, ela realmente é protagonista. Ela divide. Tanto que o episódio inicial começa com a Dawn, né? Sim, a gente vê a Dawn primeiro, e aí isso dá todo o tom dessa temporada, e é muito, muito legal. O anime, assim, trouxe um time muito forte pro Ash, era muito legal ver o embate do Paul contra o Ash, porque virou um embate não mais de força, como até então tinham sido todos os embates do Ash, mas sim virou um embate de ideais, né? Ideológico. Que o Paul acreditava que o esquema era treinar na base da força, então se você é forte, ok, fica comigo, se você não é forte, tchau, eu te abandono e não preciso de você. Ele via muito algo mais ferramenta. Enquanto o Ash era aquilo, não importa se você é fraco ou forte, juntos vamos ficar fortes. Esse embate ideológico era muito legal de acompanhar. O Ash amadureceu muito nessa região, ele aprendeu bastante. A gente culmina com uma Liga Sinnoh, que eu acho que foi a melhor liga disparado de todas até hoje no anime. Então, assim, foi uma época muito boa. Eu lembro que foi nessa época que eu comecei de fato. Eu já fazia isso no finalzinho da Battle Frontier, mas onde eu realmente fixei a acompanhar os episódios junto com o Japão, mesmo sem legenda, foi em Diamond and Pearl. A gente, aquilo, saiu o episódio, era nas quintas-feiras que saía, e aí no Japão, e aí na sexta-feira de manhã tava disponível. Eu, tipo, chegava na escola e eu corria pra assistir o episódio da semana e acompanhar os fóruns, os spoilers. Quando saiu a Liga Sinnoh, a abertura, a gente viu que ia voltar a Cyndaquil, ia voltar os pokémons antigos todos. Nossa, foi um surto. Então, assim, essa foi a época mais gostosa da minha vida de acompanhar o anime e também de participar da dublagem. Sim, sim. Você quer muito falar bom. Um pouco mais desse rolê? Se quiser, fica à vontade aí, mano. Cara, foi uma época muito legal porque a gente... Eu lembro que a oitava temporada, que ali Advanced Battle, né? Ela foi pra mim um marco muito grande. Porque até a sexta, quem dublava Pokémon era a Paris Video. Uhum. A Paris Video, que era o estúdio de dublagem, faliu. E a Centauro pegou a partir da sétima temporada. Sim. Na sétima, eles estavam fazendo um trabalho ok. Não foi ruim, mas foi ok. Eu acho que teve muito ainda da influência da Paris Video ali no meio. acabou que depois, a partir da oitava temporada, que acho que ficou bem por conta deles, a qualidade da dublagem caiu muito. Uhum. E na Poké Plus a gente conversava sobre isso, a gente chamava muita dublagem e sentiu muito esse peso. E aí a gente falou, cara, tem que ter um jeito de entrar em contato com o pessoal da dublagem, a gente tem que fazer alguma coisa. Uhum. E a gente já tava um pouquinho inspirado porque um tempo atrás eles tinham... a Europa Filmes ia lançar o filme do Jirachi, e quando eles iam fazer isso, eles mudaram todo o elenco de dublagem. Eles foram dublados no Rio de Janeiro, e Pokémon sempre foi dublado em São Paulo naquela época. Sim. E mudou todo o elenco. E a gente entrou em contato com a Europa Filmes, a gente fez um super movimento e conseguiu, pela Poké Plus, alterar isso. Eles mandaram redublar o filme, uhum, e com o elenco original e tal. E aí, inspirado nisso, a gente falou, velho, vamos ter que agir de novo. E aí a gente conseguiu, eu não lembro como exatamente, mas acho que o Fábio, que era daqui também, e hoje é mais conhecido aí pelo blog Mais 8000, ele é a Mara, uhum, do Mais 8000, que é um blog sobre animes e tudo mais, ele conseguiu um contato com o estúdio, e o estúdio, ao contrário do que a gente imaginava, eles foram super abertos. Eles super aceitaram a nossa ajuda, e a gente, a partir da nona temporada, que é a Battle Frontier, começou a ajudar, né, primeiro dando orientação de como era o nome dos personagens, cidades, insígnias, glossário, golpes, a gente foi dando uma orientação assim, mas a partir da geração da Modern Pearl, que a gente entrou meio mesmo forte nesse processo, uhum, porque era uma geração nova, né, então quando saiu o jogo, a gente pegou todos os itens novos, independente de saber se aparecer ou não no anime, e a gente fez uma adaptação de todos os termos, itens, cidades, golpes, tipos, tudo, a gente pegou e traduziu, fez uma adaptação pro português e passou esse glossário para a dublagem, o estúdio de dublagem. Além disso, a gente dava consultoria, tipo, direto, o pessoal da tradução e da direção, mandava uma mensagem, ligava às vezes, perguntando, tipo, olha, aconteceu tal situação, e a gente também era dúvida, e a gente ajudava eles. Então, assim, foi muito gostoso, porque a gente foi acompanhando toda a evolução, sempre que tem uma novidade, um golpe novo, ou vinha uma situação nova, a gente tava acompanhando a dublagem, ajudando isso a acontecer, de fato, uma adaptação legal aqui no Brasil. E foi um momento muito, muito especial. E a gente, nossa, título de episódio, a gente nunca teve escolha nas vozes, né? A gente nunca se meteu, mas tudo que tinha a ver com termologia de Pokémon, a gente tinha esse apoio junto ao estúdio, eles ouviam muito a gente. Por conta disso, a dublagem de Pokémon, na época tinha no evento Anime Friends, tinha o Oscar da dublagem. Uhum. Pokémon ganhou o Oscar de dublagem várias e várias vezes, graças ao nosso trabalho. E isso foi, assim, pra mim, muito importante, porque me fez ver que, pô, a gente, na Poké Plus, que tinha um site amador, de fã, que era de fã pra fã, naquela época não tinha esse de ganhar dinheiro na internet, era uma coisa que era um conceito muito, muito surreal. Então é por amor mesmo, e a gente viu que esse trabalho começou a gerar bons frutos, começou a impactar de fato a franquia no país, e cara, isso não tem preço. Não, com certeza. Ainda mais nessa época, né, que tipo, antigamente eu acho que era até mais difícil de conseguir entrar em contato com essa... Talvez antigamente até fosse mais fácil, mas do que hoje em dia, mas ainda assim é uma conquista, né? Tipo, você conseguir entrar em contato com essa galera e interagir de alguma forma, influenciar de alguma forma, né? Total, é porque hoje em dia, tipo, se você entra em contato, youtuber é profissão, né? Você ser criador, sim, de conteúdo, ser influenciador e tudo mais, isso tudo é reconhecido hoje como profissão. Na época, a gente era os moleques do site. Sim. Eu tinha o quê? 15 pra 16 anos. O mais velho do site era o Suicune, que tava na faculdade, mas nem tava no site mais. Então a faixa etária era bem essa, então todo mundo era moleque, de escola. Então todo mundo enxergava a gente muito como... são os moleques fazendo na internet. Brincando na internet. As crianças brincando na internet. E aí, tipo, foi legal que o estúdio reconheceu a gente, sabe? Tipo, eles viram, olharam pra gente e falaram, não, pô, eles são entendedores. Eles entendem do que eles estão falando, a gente não, então a gente precisa ajuda deles. E isso foi um reconhecimento muito legal. Não, com certeza. Eles nos subestimaram pela idade, tá ligado? Sim. E a gente tinha todo um cuidado de passar sempre nos e-mails, passar uma seriedade, um profissionalismo. A gente tinha essa noção de que eles não iam enxergar bem a gente, né? De se a gente chegasse lá falando, ou deixa eu dublar aí, saca? Tipo, sei lá, algo nesse sentido. Deixa eu me meter. A gente fez sempre com tudo muito cuidado, com muita responsabilidade e passando uma maturidade. E aí isso ajudou também eles a reconhecerem um pouco a gente. Sim, sim. Não, com certeza. É legal que fica também como um recado, né? Porque se essa parceria, tipo, causou essa comoção dos fãs, né? Vocês ganharam esse prêmio do Oscar no Anime Friends e tal. É interessante pros estúdios de dublagem, às vezes, deixar o ego de lado e realmente ouvir o lado dos fãs e o lado de quem realmente pesquisa, quem está dentro, né, de todo o assunto, né? Igual Pokémon, porque realmente faz muita diferença, né? Pra quem assiste, pra quem é hard user, digamos assim. Ah, com certeza. Rolou muito que o seguinte, esse feito nosso, ele também acontece com outras grandes franquias de anime, como Cavaleiros do Zodíaco, uhum. Dragon Ball, eles escutam muitos fãs. A minha tristeza, e aí é, como é que seria esse desfecho dessa história? Assim que começou Pokémon Black and White, a The Pokémon Company descobriu que o estúdio estava sendo ajudado por um site de fãs aqui no Brasil e ordenou que a gente fosse suspenso dos trabalhos. Não é a vida, né? Abrindo o lado bom, ó, vocês ajudaram na melhor era. Depois... Não, depois o resto é resto, né? Pô, é verdade, né? Ainda bem que saiu em Black White, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, a minha felicidade é saber que, tipo, eles ainda... Eu tenho certeza que o nosso material, ele não foi em vão, sabe? Ainda continua com eles, porque... E isso, assim, com eles que eu digo, nem estúdio de dublagem, porque já mudou o estúdio. Sim, mas sim. Continua com a própria Pokémon Company, que hoje eles têm mais essa responsabilidade. Eles enviam esse material. Eu não sei se a gente acabou inspirando eles, porque até a gente, né, nada disso era feito, eles só, tipo, não mandavam nada, não tinha esse cuidado, e a gente começou a gerar essa necessidade, talvez, isso é tudo especulando, mas uhum. É que depois que a gente começou a fazer isso com a dublagem, isso passou a acontecer. Existem, eu já até vi, umas planilhas oficiais da Pokémon Company com esses termos todos. Acontece sim. Que eu achei que talvez, porventura, nosso trabalho tivesse sido desconsiderado, né, tivesse sido descartado, só que eu fiquei muito feliz quando eu fui ver Detetive Pikachu nos cinemas ano passado, que quando o Pikachu vai usar o Voltaico, né, no filme, uhum. Lá no finalzinho do filme, a versão dublada usou o termo Investida Trovão, que foi o nome que eu dei, que foi uma sugestão minha, e que pegou, porque o Pikachu é o meu Pokémon favorito, o Investida Trovão é o meu golpe favorito do Pikachu, que é o golpe assinatura dele. E na dublagem, quando apareceu, ele veio como... Como é que foi o nome? Pacote Volt? Não, é alguma coisa assim. Era tipo, era um nome muito bizarro. Que... Chegou o Tebex. Pacote Volt, ou Volt alguma coisa, Volt pacote. Sei lá, era alguma coisa muito... Nada a ver. Volt e... Show. Eu vou te chocar, é uma boa até, né? É uma boa. Vou te choquei, tá ligado? E aí vem a inspiração, porque tipo, basicamente é uma investida, né? Que é o Taken. Só que Trovão, e aí eu usei o Trovão, porque era junto com o Choque do Trovão, que é o golpe famoso do Pikachu aqui no Brasil, que é o Thunderbolt. E aí eu fiz esse rolê e colou muito bem, funcionou muito bem. Sim. E acabou que o Pikachu no anime esqueceu esse golpe pra aprender, acho que foi o Elec Ball, né? Elec Ball? Foi o Elec Ball. E aí depois passou, nunca mais foi usado, e no filme eles resgataram esse termo, eu falei, cara, então o nosso trabalho ainda tá com eles, sabe? Tipo, isso ainda levado em consideração, a todas as os itens, termos, tudo, acho que foi aproveitado. Eu morria de medo de terem descartado tudo, mas fico feliz de saber que, de algum jeito, a gente ainda continua, esse trabalho continua reverberando na franquia. Pois é. Um vacilo enorme, tipo, depois das sugestões boas, tipo, depois da repercussão boa que teve, com todas as terminologias e tudo mais pra dublagem, os caras simplesmente olharam e falaram, não, cara, não quero usar, não. Seria, de fato, um desperdício. Até porque, né, a gente pode até ver, sei lá, ruim pra trás, realmente, tipo, não tinha muita padronização. Alguns golpes até tinham, de fato, padronização, mas até, tipo, nomenclatura estar em inglês ou em português, tá ligado? Tipo, você encontra episódio antigo do Ash mandando alguém usar Harden, tá ligado? Ou alguém usar Harden, tá ligado? Ao invés de usar endurecer, tá ligado? Por a criança lá de 9 anos, o que que é Harden? O que é Harden, tá ligado? Tipo, não, meio aí, questionável. Tá de parado, assim, tipo... A não ser, sei lá, o próprio Choque do Trovão, né? Tipo, tudo bem que aí virou um termo muito famoso, tá ligado? Então eles não... Quando virou Thunderbolt, eles não trocaram, né? Mas aí dá pra entender, né? Mas tem alguns termos que são... Continuaram sendo muito utilizados, mas tem uns que passavam batido porque a equipe de tradução mesmo, né? Tipo, os caras terceirizam a equipe de tradução lá, os caras vão traduzir e jogam no Google Tradutor, tá ligado? Nessa época não tinha Google Tradutor, né? Mas, tipo, algumas coisas eles... Faziam meio que na moda caralho mesmo, né? Até no bom sentido, porque a gente sabe que o trabalho de tradutor não é fácil também, né? Tipo, você tem que traduzir muita coisa e tal. falta às vezes um pouco de esmero, mas que felizmente aí nessa época final do Battle Frontier Diamond Pearl, tinha pessoal aí da equipe da PokéPlus que deu essa força muito foda, tá ligado? Em particular, Diamond Pearl eu não acompanhei tanto dublado, porque eu acho que eu só fui ver um pouco mesmo na época que passava na TV, Rede TV, né? É. Passava na Rede TV. E eu assisti mais em japonês, porque saía primeiro em japonês, né? Obviamente. Demorou mais um bom tempo pra passar na Rede TV e eu não quis reassistir. Mas só eu lembro que era um bagulho da hora mesmo. É só um adendo também pra falar do anime em japonês. Cara, pra mim foi a melhor abertura em japonês, assim, da vida que teve Pokémon. Eu gosto muito das aberturas aí da Monty Python também. A única que eu sei também, mas tipo, inclusive ficou, acho que durante umas duas ou três temporadas, né, de Diamond Pearl, a mesma abertura. A primeira, né, você fala? A primeira, isso. Ai, era muito boa. Era muito boa. A minha favorita dessa época é a... Together? Não. Hey, hey, hey! Não, aquela. Desculpa, não é essa não, é a... Esqueci o nome da abertura agora, mas é a última, é a da Liga. Everyday, exatamente. Essa é Everyday. Nossa. Essa abertura, eu ouço essa abertura, me arrepia. Nossa, mas me arrepia demais. Lógico, né? Porque lembra aquela época final da Liga, quando aquela abertura saiu, gente, vocês não estão entendendo a comoção que foi na internet. Cara, foi um lance muito louco, porque ela mostrava as batalhas que o Ash ia ter, né? A gente começava a especular. A gente já tinha visto que ia rolar uns lendários, aí ficou, eita, que rolê é esse? Que isso, né? Eu lembro de assustar também com muito lendário, assim, falando, ué, o que tá acontecendo aqui que tem muito lendário no começo? A gente via eu lembro que, cara, tinha o Cyndaquil e aí tinha o Heracross voltando. E, cara, era muito legal. Assim, no final da abertura tinha todo um monte de Pokémon antigo do Ash, né? Que, tipo, já martelava ali que ele ia usar bastante, cara, Pokémon antigo, né? Isso era foi foda mesmo. De Jotô aí, escancarado. Pior que o... Eu não lembro se essa abertura ela saiu antes ou depois do remake de Johto, pra ser bem honesto. Foi depois, né? O Cyndaquil evolui durante o especial, né? De Johto, né? Sim. Não, o Cyndaquil evolui na Liga mesmo. Evolui na Liga? Ah, é verdade. Capturou o Cyndaquil. É verdade, pega um Cyndaquil lá, é verdade. Tá certo. Do ovo, né? Uhum. Verdade. Ah, assim, foi uma época muito gostosa do anime, acho que foi uma das... É uma história muito fechadinha, muito bem contada, a trajetória da Dawn é maravilhosa, a do Ash é, assim, incrível, toda vez que ele tem esse embate, o Ash teve que ser muito criativo nessa temporada, ele teve que desenvolver muitas estratégias diferentes. Eu acho que o Ash que a gente tem hoje no Campeonato Mundial, né, na temporada atual, é muito consequência desse Ash que amadureceu tanto em Sinnoh, sabe? Sim, então, sim. Acho que é uma temporada muito gostosa de assistir, vale muito a pena. Isso é muito real. Eu lembro de uma cena do Ash após uma luta que ele perde pro Po, mas que ele leva uma puta de uma saraivada do Po. Uhum. E ele tá tipo, mano, ele tá badzaço, tá ligado? Ele, caralho, mano, eu nunca vou conseguir vencer esse moleque. Que porra que eu tô fazendo com a minha vida, que isso. E tipo, chegou o Gliscor assim, tipo, bora, caralho, vamos, levanta, tá ligado? A vida existe. Ele lá, não, mano, me deixa aqui, velho, deixa eu chorar por ela, tá ligado? Tipo, largado. Assim. Na bad total. O Ash tá assim, eu falo, o que é cachorro? Pra mim, acho que a melhor batalha de todos os tempos do anime, eu acho que foi... Ash vs Paul, a final na Liga Pokémon. Essa batalha, assim, ela é insuperável. Eu não lembro de nenhum outro episódio, nenhuma outra batalha que tenha sido tão impactante, tivesse tanto peso como aquela tem. Além de toda a batalha ser bonita e ser bem executada, ela tem um peso muito grande porque é o embate final. Qual que é o estilo correto? É o estilo do Paul ou é o estilo do Ash? Sabe? E o final, o único embate que é justamente o Infernape, que era o Chimchar abandonado pelo Paul, contra o Elekid, que era o Pokémon do Paul que fazia bullying com sim, o Chimchar. Cara, aquilo tem muito significado. Então, assim, foi muito boa. Acho que foi o momento melhor do anime, assim, até hoje, foi o ápice. Sim. Pois é. Eu acho que a luta com o Gary em Johto tem mais importância pro Ash. Mas... em Sinnoh, definitivamente, o Po é a batalha com o Po. Eu acho que, tipo, se, assim, em questão de espetáculo, a batalha com o Po é a mais em destaque também. Talvez, não, eu ia falar do qual é que é o nome do miserável lá? Do Latios. Tobias. Professor Oak. O Tobias. Ia falar do Tobias, mas o Tobias, ele não tem. A luta dele não é tão fantástica assim, porque ele praticamente swipa o time do Ash. Né? Eu sou muito a par do anime, tipo, eu não manjo muita coisa, não. O que eu assisti foi por conta da Twitch Present, tá ligado? Sim. Mas eu concordo que. Em questão, principalmente em questão de espetáculo, assim. É que eu acho que o Poe, ele tem um negócio que. E aí a gente pode até novamente rimar com remakes da segunda geração. Que é uma coisa muito Silver. Muito o Poe é o Silver, tá ligado? Tipo, ou até um pouco mais extremo, porque o Silver ainda tem o rolê da né? Tipo, eu sou emo, eu sou rebelde aqui e tal, não sei o quê. O Poe, ele só é filha da puta, mano. O Poe é filha da puta, a verdade é essa. E até aí, beleza, mas realmente tem esse peso todo dele de ser um embate direto e tal, né? Esse seria um papo pro outro cast, mas é porque, só pra jogar essa treta aqui no ar, é porque assim, eu acho que o Gary, ele foi um péssimo rival pro Ash, foi muito mal construída essa relação Ash-Gary, ele é só enfiado gola abaixo que ele é fodão e tudo mais. O Ash quase nunca teve encontro com o Gary e tals, e aí beleza, aquela luta na Liga Johto é legal, é muito bacana, uma das lutas mais legais também do anime, tem muito significado, mas é muito forçado. O Poe é um rival que ele foi muito bem construído, e ele tinha realmente uma rivalidade ali com o Ash que fazia sentido, por isso que eu acho que assim, porque a trajetória do Ash ter vencido o Poe significa mais do que o Gary, mas é pauta pra outro dia. É, eu entendo, eu discordo, mas eu entendo. Eu concordo, mas discordando, tá ligado? Mas é a vida, é isso aí. Olhando de alguém que não manja 100% do anime, eu acho. Mas, tipo, eu só acho uns episódios avulsos de Sinnoh, no caso. Uhum. O Poe parece ter muito mais participação no anime do que o Gary. Eu acho que o Gary não, era o usado tem, mais como alívio cômico pra botar pimenta no olho do Ash, né? Então, tipo, você olhava. Ele tem insígnias. Exatamente, o Gary sempre foi usado mais nesse sentido. Mas aí é por isso que eu digo que eu concordo discordando, porque eu, de fato, o Gary, ele foi muito mais subutilizado do que o... Não vou me prolongar muito, talvez a gente até corte isso depois, mas enfim. O Gary, ele é subutilizado, de fato, como rival, mas eu acho que em questão de crescimento de personagem, o Ash, ele aprende mais com o Gary do que com o Poe. O Poe, ele só serve pra reforçar o que o Ash já acredita. Tá ligado? Tipo, o Ash prova pro Poe que ele tá errado. Então, tipo, quem cresce mais com perdendo pro Ash é o Poe do que o Ash. Entendeu? Nesse sentido. Então, como personagem, eu acho que o Gary é mais importante pro Ash do que o Poe é pro Ash. A gente tem que ter essa conversa depois. Porque... Mas, é nesse sentido que eu discordo. Mas eu concordo que, de fato, eles usam muito mais o Poe. E o Poe é um elemento muito mais importante pra série ensinou do que o Gary é pro anime. Entendeu? Mas pro Ash. Eu acho que o Gary é mais importante. Assim, por mais que isso soe meio amizade colorida. Mas, de qualquer forma. Aliás, não só o Poe, mas uma coisa que eu gosto muito na temporada de Diamond Pearl também é os da equipe Rocket. A equipe Rocket, eu acho que, sei lá, assim, na primeira temporada ela é magnífica. Daí vai virando mais do mesmo, tá ligado? E ensinou, tecnicamente, é um pouco mais do mesmo também. Mas uma coisa que eu adoro nas entradas da Jesse James, adoro, é o. É o fato dela repetir a última frase completa, tá ligado? O dia que alguém falou. Isso é completamente estúpido, mas é muito engraçado. É muito legal porque eles ficam com uma rivalidade com a equipe galáctica também, que é muito legal, que eles são os charmosos, né? Que por causa do estilo charmoso que eles têm, né, aqueles cabelos Chanel, aquelas roupas espaciais e tudo mais. Eles são uma rivalidade muito legal. Um clipe do Daft Punk, né, mano? Tipo... É verdade. Do anime, no caso de vilões, assim, a caçadora Jay. É verdade, a Jay. Ela foi uma vilã muito séria e, tipo, ela morreu, eles mataram ela no anime. Eu fiquei, cara, tipo, eu vi fugindo lá a nave dela, ela se afogando e morrendo. Eu falei, caraca. O que tá acontecendo aqui, né? Foi muito legal. Vilões, assim, no anime. Desde a da Jay, a gente nunca mais teve nada muito assim. Acho que o mais próximo foi o cara lá de Kalos, lá, o... Ai, como é o nome dele? O Alan? Não, o... Lisandre? Ah, Lisandre. O Lisandre. Rapidinho, não teve um vilão, assim, sabe? Sinto falta. É verdade. Eu acho que um cast de pokémons, assim, englobando todo o time do Ash, do Brock e da Dawn, foi o mais bonito também. Eu não sei, mas eu adorava todos os pokémons que eles tinham. O Krokang, o Abomasnow, não, o Paranzuai e Mamozuai. Sim, verdade. Oh, é verdade, você, né, trocado o Apon, que foi muito legal. É, a troca do Apon pelo Buizel é muito legal mesmo, essa ideia, eu, tipo... Eu entrei em choque também. Falei assim, caralho, mano, os caras trocaram, mano. Quando foi a última vez que isso aconteceu, tá ligado? Eu fui lá do Ash no SSN, né, tipo... Hotcake pela Butterfree. O Ash não se arrependeu, isso foi mais legal. É verdade, é verdade. É porque ele sabia que era o melhor a se fazer, de fato. E foi da hora mesmo, porque eles têm mais... Tipo, eles mostram que tinha mais utilidade mesmo, né? Tipo, cada um com o novo trender. O rolê do... A gente falou bastante do anime, mas a gente não falou em nenhum momento do breakdance lá do... do Ash lá. Dos Pokémon do Ash. Breakdance maravilhoso, mano. Essa temporada o Ash... Eu tô até preparando os conteúdos aí da vida, em breve sai aí. É uma recapitulando a trajetória do Ash, né? Do início até agora. E essa temporada, em especial, é onde o Ash teve que ser mais criativo. Forçou o Ash a ser muito criativo nas batalhas. Sim. Porque aí vem esse estilo do Ash que perdura até hoje, que é muito legal. É a parte mais legal do anime. Porque aquilo, você vê o que o jogo faz... Cara, eu já vejo no jogo. O legal do anime é que ele pode explorar coisas que o jogo não consegue. Então, teve também outras estratégias, né, que... E aí foi aquilo, o Ash aprendendo com a Dal nos concursos, e a Dal também aprendendo no Ash. Isso é bem legal mesmo. Tem estratégias muito legais do Ash, que eu não lembro de cabeça agora, mas aquela, o escudo contra dano foi a mais famosa. Sim. Aí, eu lembro que... Coisa legal. É quem que usava, eu não lembro se era o Ash ou se era a Dawn, ou se os dois usaram em algum momento, que era um golpe de gelo e de fogo ao mesmo tempo. Ai, foi a Dawn, que ela fazendo com... Foi. Nossa, o Ash já usou também, o Ash usou isso também. Eu acho que foi um negócio desse, que um meio que aprendeu com o outro, isso é muito legal de fato. E cada um usa de uma forma diferente, né? Muito da hora isso. Os concursos também, eu comecei a gostar muito mais dos concursos ensinou do que em Hoenn, por exemplo. Os de Hoenn eu achava bem chatinho no anime também. Eu não gostava dos de Hoenn. Eu de meio view, então eu não conseguia. Eu amava os dois. Era meu chip eterno. Mas eu confesso que em Diamond Pro os concursos ficaram muito melhores. Sim. A competição, os rivais, as dificuldades da Dawn, porque a Mei sempre venceu tudo. A Mei quase nunca perdeu. A Dawn perdeu muito. A Dawn, ela tinha que se superar cada vez mais, enfim. E tinha a Jessie também nos concursos, que era a Jesselina. É. Maravilhosa. Legal. A Jessie já passava dos concursos em Hoenn, mas ela nunca ganhava. E foi legal que em Sinnoh, ela começou a ganhar. E ela foi a 4. Ela foi longe, né? Mó doideira. Então, tipo, isso era muito legal de ver. Isso era da hora, mano. É até uma coisa extra pra própria Equipe Rocket. Equipe Rocket. Pra própria Equipe Rocket fazer, porque senão eles só ficam lá como... Quer dizer, ela era um alívio cômico, de certa forma, também nos próprios contos, né? Mas ela mandava bem, de fato. Isso era da hora. Ai, saudades dessa época. Acho que foi a melhor época do anime pra mim. Eu acho que também, pra mim foi... Porque, assim, depois disso, eu meio que abandonei Black White, eu voltei agora e aí, tipo, o Corona me abandonou, tá ligado? O anime. Mas eu meio que toda a temporada eu também dropei. Eu acho que as temporadas que eu mais acompanhei mesmo foi a primeira, de fato, e a de Sinnoh. A de Sinnoh eu lembro de acompanhar religiosamente aí pela Brutais, saudosos Brutais aí. É muito legal também, já casando o anime com o jogo, uma coisa que eu amava era a decoração das Pokébolas, que você colocava aqueles stickers. Os selos, né? Nossa, muito legal. Cavalhado, tanto no jogo quanto no anime, a Dawn usando e tal, eu achava tão lindo aquilo. Isso era bem da hora, eu não entendo por que tiraram isso. Ah, é pelo mesmo motivo que tiraram o Pokémon que te segue, pelo mesmo motivo. E tiraram os Apricornes. Pelo mesmo motivo, ainda vai ter as Dynamax, as raids em outras regiões. Isso aí, pelo mesmo. A frescura de cada dia da Dona Nintendo. O povo sofrido, fã de Pokémon. Aceita, gente, aceita que dói menos. Mas é isso aí. Mas eu gostava também do selo. Apesar que eu não usava. Usei bastante no começo. Mas depois, quando eu vou rejogar da Diamond Pearl, eu não uso, não, pra ser bem honesto. Meio que passo batido dos selos. Assim como os próprios contests. Eu usei testar, né? Eu usei pra testar mais, mas sei lá, velho. Nas primeiras vezes que eu joguei, eu achava da hora, de fato, pegar os selos, colocar lá e tal. Dava pra customizar, era bem da hora. Assim como os próprios contests. Eu joguei mais na época que tinha mesmo, e depois eu meio que caguei pros contas, e não só em Sinnoh, mas em próprio Rubi Safira eu também passei a cagar completamente, e Horas também, nunca você fazia mais. Puffins, pelo menos, né? Oi? Fazia Puffins, pelo menos, assim. Não, Puffins a gente fazia, com certeza. Puffins, então, Puffins aí até hoje. ia ser detonado daqui, né? Não, Puffins, mas... Eita. Poffin é top, pô. Eita. Você é louco, Poffin é top, mano. Tô só esperando aí o DLC, os caras adicionar Poffin no PokéCamp lá pra gente fazer pão aí. Tô afim de fazer pão. Me deixa fazer pão, caralho. Mano, eu já achei muito louco se a gente fosse você poder fazer feijoada, tá ligado? Bota o T-Pig lá pra nós, menino. Mano, é muito louco isso, na moral. Não, é da hora, mano. Aliás, só quem, né, a gente, né, se eles fizerem que nem remake de Sinnoh, que nem eles fizeram com Omega Ruby e Alpha Sapphire, eu vou ficar muito decepcionado, porque a coisa que o Danny tá de prova, uma das coisas que eu mais queria em Omega Ruby e Alpha Sapphire, era um Berry Blender Online. Eu só queria isso, mano, no Ruby, em Omega Ruby e Alpha Sapphire. Mano, que ignoraço foi que o Berry Blender, eles tiraram aquela funçãozinha de tu bater no botãozinho, eles, velho. Eles tiraram tudo. Nossa, mano. Quando eu joguei a primeira vez, eu fiquei tão na expectativa, que quando eu vi, eu só brochei, velho. Exato. E eles tiraram a feature mais legal dos que blocos, mano. Era uma das coisas muito mais legais. Assim, tudo bem, eu acho que seria interessante se eles dessem a opção de você não ter que fazer pra você montar o Pokéblock, tá ligado? Sim, isso sim. Mas eu gostaria muito de ter um Berry Blender. E se tivesse uma função online pra você jogar com outras pessoas e tal, pra montar e tal, eu acharia fantástico, mas não teve. E eu tenho medo deles tirarem a cozinhada de Pokepoffin também. Aí eu vou ficar pistola. Se eles fizerem isso, eu vou ficar bravo. Vai dar um jogão, mano. Vai acabar com ele. Eu arrasto a cara do maçã na parede. Eu acho que a Game Freak tá perdendo em não fazer duas coisas. Primeiro, um jogo de culinária de Pokémon. E segundo, Harvest Moon. Um spin-off de anime de culinária de Pokémon. Tá bom, velho. Dating Simulator de Pokémon também. Meu Deus, não, o Surge, velho. Não. Eu preciso aqui, o que eu queria muito era um spin-off sobre os concursos Pokémon, como são no anime. Pra que fosse, tipo assim, verdade. Contar alguma coisa legal. Porque os concursos no jogo sempre foram muito chatos. Sempre foram meio chatinhos. Ah, eu até gostava, mas eles nunca foram tão grandes coisas mesmo que nem no anime era. O anime, ele deu... Aliás, que era parte do tutorial, velho. Isso era até uma coisa que eu achava meio atípico, né? Tipo, no anime. Porque o anime, ele dava muito foco pro... Ali na terceira geração e na quarta geração pro Contest. Que era um negócio que passava meio que batido nos jogos. Tava lá, era legal e tal, mas não era foco, né? Tipo... Eu olhava Contest e eu falava, isso não é nada. Veio o anime, eu falei, opa, Contest legal. Pois Contest é. Interessante. E eles construíram uma coisa que podia ter um jogo disso, né? Ia ser muito legal. Vai que num próximo remake aí, né? Num possível remake de Sinnoh. Será assim? Olha só. Acho bonito. Como vou testar em agosto. A DLC só de Contest. Acho bonitinho como a fanbase se ilude. Ah, deixa eu... Não, mas seria da hora, regiões, seria da hora. Todas as regiões juntas? Não, não. Tô vendo, cara, os fãs, um novo remake de Fire Red. Eu queria fazer uma pergunta. Se lançasse, então, Date Simulator de Pokémon, a Gardevoir e o Lucario ia ser a meta? Acho que sim, né? Talvez. Ia ser verdade. Ia ser meta, é verdade. Pokémon, edição Lucario e edição Gardevoir. Vai pro Giratina lá, pro Distortion World. Vou pro Distortion World. Falando em Distortion World, foi bom você ter falado do Distortion World aí, porque isso é um bagulho muito louco mesmo, né? Aliás, sim, o Distortion World eu acho que é a coisa mais fora de caixa que tem em Sinnoh de fato, né? Água pra cima, ai que da hora. Ou sabe, nossa, uma sério, coisa que eu lembro? Vocês acham isso a coisa mais fora de caixa de Sinnoh, mano? Mas é lógico eu que eu vou falar, eu vou. Não! Opa! Deleleupe, velho. Ih, vamos lá. Deleleupe não, Deleleupe é um clássico, é diferente. Deleleupe é a coisa mais fora de caixa. O quê? Deleleupe é o cry do Cricketot, né? Pô, gente, vocês não sabem, mano, Deleleupe? Caralho, eu tô em choque agora. Isso foi a evolução sonora no Nintendo DS. E me prove ao contrário, Guitar Hero não existe. Na verdade, a coisa mais fora da caixa era de fato o Chatot. O Danny tá de prova, hein? Exato, é isso que eu ia falar. Que o Chatot se... O Chatot do Danny, ele colocou um... Ele fez uma gravação especial pra sair, né? Todo cry, toda vez que ele jogava o Pokémon. Qual que era o cry do... O novo cry do Chatot que você colocou? Merda! Show de bola. Nossa, era muito legal jogar na batalha. Vai, Chatot! Merda! Isso é muito coisa de papagaio mesmo, né? Exatamente. Ai. juro que se não tiver isso no remake, mano, eu corto meus pulsos. Não tem é, como. Não, pior que não vai ter, porque não tem microfone, né? Switch não tem microfone. Só se eles lançarem, sei lá, um microfone USB, tá ligado? Pro Switch. Só pra fazer isso, tá ligado? Só pro chat. Remake de Rei o Pikachu aí, ó. Aí, ó. Ó o bicho vindo. Aliás, eu falei com o Danny recentemente até sobre isso, mas falando no chatote, né? Eu só fui perceber isso, tipo, muito recentemente mesmo, que o chatote que você ganha no jogo, ele chama Shut Up. E Shut Up é tipo, cala a boca, tá ligado? Cala a boca. Eu não peguei isso quando mais novo, de fato, e acho então, fantástico. Os caras, eles justificavam que esse Shut Up era a mistura de chatote com Perap. Com Perap, exatamente. Mas não era. Do nome. Mas a gente que já conviveu com o papagaio sabe o que que é isso. Muito bom. Mas uma pergunta, se vocês lembram disso, teve muito medo, eu lembro que a gente cobriu isso no Tapoque Plus, né, que a quarta geração fosse ser o fim de Pokémon. Ah, sim, eu lembro de ouvir isso, realmente. O boato surgiu por quê? Primeiro, a geração traz o conceito de divindades, né, tipo, a gente conhece o deus dos Pokémons, que é o Arceus, né, e aí, o deus do tempo, o deus do espaço, né, o deus do caos, que é o Giratina, que não são deuses, elas são entidades. Sim. E aí foi aquilo, cara, a gente, né, a gente teve na primeira geração a criação humana, que é o Mewtwo, aí a gente teve os pássaros, né, que protegem o céu e os mares, aí a gente teve a terra, aliás, os mares, aí teve a terra e o oceano, com o Groundon e o Kyogre. Uhum. E aí, tá, depois de deuses, pra onde que ele vai ser mais? Verdade. Pois é, né? Verdade. Eu lembro muito disso da gente. Caralho, né, mano? Aí, tipo, além disso, o anime também dava muito indício, porque o Ash, pela primeira vez, ele foi com um time full evoluído. Ele tava pra ganhar a liga, de fato. Ele tinha chance de ganhar a liga mesmo. Fortes chances de ganhar a liga. Sabe que se não fosse pelo Tobias, ele o Ash... tinha ganhado, com certeza. Tinha ganhado. Chegou no final, assim, tá ligado? Os caras estavam fazendo animação, chegou o diretor da Game Freak, vai ter mais dois jogos aí. Animar mais coisa. Os roteiristas, assim, tipo, só suando, né, a testa, assim, só limpando o suor da testa, né? Tipo, e agora, né? O que a gente faz? Aqui nessa temporada, aí eu vou ter que editar. Aí o cara vai assim no Word e coloca lá, tipo, tira tudo, né? Deleta todas as linhas que era do final, coloca o Ash perde de novo. Exato. Só. Mas é, e aí tinha todo esse boato, cara, era muito louco. E aí a gente achava realmente, tipo, porque demorou muito a ser anunciado o Black and White, e não foi assim, tipo, foi bem aos quatro tempo da geração, assim, e a gente falou, cara, não vai ter mais nada. E aí foi aquilo, já tinha fechado todo o ciclo, porque... Porque teve o remake, né? O FireRed trouxe os Pokémon, FireRed Leaf Green, trouxe a primeira geração de volta, né, pro console, pra geração atual. Sim. Pra ter conectividade com todos os jogos. Exato. E depois, acho que o Soul Silver fez isso com a geração de Johto. E aí, com isso, os jogos estavam juntos de novo. Exato. Então você tinha o Pokédex de novo. Você já tinha como completar a National Pokédex sem grandes tretas, né? Tinha também a questão que o 3DS não tinha sido anunciado ainda também. E assim, até então, era uma geração por console. Sim, exato. Tipo, a gente não tava acostumado com duas gerações no console. Isso. É, eu lembro muito disso, a gente achava que era o fim. Eu lembro de especular isso. Eu acho que eu não tinha uma opinião formada sobre... Eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante. Acho que eu não tinha uma opinião sobre o que ia rolar, mas, de fato, assim, foi até interessante, porque quando eu me mudei pra São Paulo, pro interior, foi bem em 2010, comecinho de 2010. E realmente a gente tinha essa nebulosidade aí, né, e tal. Mas depois eles anunciaram, quando eu tava aqui, eles anunciaram, tipo, depois que eu me mudei, né, eles anunciaram o Zoroark, né, na real. Foi, teve o último filme, que foi o do... porque o último filme de Amon e Pearl apresenta o Zoroark, né, que é o Celebi, os três Kain Shines e o Zoroark, é. E aí a coisa virou de fato, né, tipo, não, beleza, não acabou. Vai ter mais coisa, né, tipo... Mas foi louco, eu lembro que tinha muita essa teoria aí de que Pokémon ia acabar e tava todo mundo já meio, não pode acabar, mas se acabar, vai acabar bem, então o Ash ganha a liga, tudo beleza. É verdade. Olha só, estamos aqui. Pega essa lógica, ele ganhou o Sun Moon e tá lá, tipo, opa. Acho que foi. Tipo, como não tinha tantas temporadas assim, por exemplo, da primeira pra segunda, eu não lembro se teve isso, mas do anime, né? Da segunda pra terceira, eles introduziram o Blaziken antes da terceira geração. Na da terceira pra quarta, como a gente falou no começo, eles introduziram vários Pokémon da quarta geração antes, de fato, da quarta geração. E não teve isso em Sinnoh, né? Então, fato, também era uma coisa que levantava essa dúvida, né? Tipo, por que não apareceu nada, então, né? Essa coisa de Unova, ser os Pokémon exclusivos de Unova e tal, e não tinha mais nada. E aí ficou aqui esse grande... Eita, vai ter alguma coisa? É muito legal acompanhar essas teorias. É, da hora. É verdade. Cada insígnia que o Ash conquistava, a gente já ficava, não, pera mais um pouquinho, joga mais um filho, porque não queremos que acabe o anime. É muito bom, mesmo. Joga umas ilhas laranjas aí, volta depois. Pega mais 10 ovos pro Brock cuidar ali, ó, tipo, opa. E também tem isso, né? Os próprios personagens, eles têm encerramentos, né? Tipo, o Brock, ele decide que vai parar de viajar, de fato, com o Ash pra virar professor lá. Aliás, pra virar médico. Pra virar isso aqui não é vida, não. Pra virar um médico, de fato. A Dawn continua os rolês dela. O Ash volta pra Pallet. Essas coisas de sempre, né? É um final bem bonito. Tipo, é um final bem justo. Eles realmente... Tipo, eu lembro que cada um escolhe seu caminho, define seus sonhos, assim... Não foi o fim, mas se você colocar aquilo como um ponto final pro anime, você pode aceitar ali. Você tipo, pode colocar que é, de fato, é. É, o Ash não ganhou uma liga, mas, tipo, ele chegou muito perto e fica essa coisa quando acaba uma série, tipo, o importante é a jornada, não o desfecho, né? Não, a vitória, de fato. Então, tem isso pra todos os personagens. Então, meio que dá um fim ali pra tudo direitinho. Tudo que começou lá no início, de plots abertos se fecha. A gente tem o Ash provando o seu ideal, que funciona. E é conhecido pela Cynthia, que pra mim é a melhor adição da quarta geração, é essa deusa, essa louca, feiticeira. Ela é demais. Justo. Sendo que a Cynthia é reaproveitada praticamente todas as gerações. Inclusive, eu ainda acho que ela vai aparecer em algum momento lá em Galar. Estamos esperando, né? Pode até aparecer mesmo. Se bem que eu não sei. Ela apareceu na sexta? Não tô lembrando agora. Na sétima ela apareceu e na quinta também, mas na sexta não lembro agora. Ah não, na sexta não. Mas ela aparece bastante, de fato. Ela é bem... Porque é uma personagem extremamente popular também, né? De fato, eles acertaram na Cynthia ali, né? E ela tem um time foda também, porque... ela abrir com o Spiritomb é realmente um bagulho meio tenso, de fato, né? Tipo, pra quem tá jogando a primeira vez com o jogo. Abrir com o Spiritomb pra foder mesmo. O mais legal, ela tem o Spiritomb, ela tem o Lucario, que é o Pokémon mais popular. É, o Garchomp. A Cynthia ela tem, porque ela é o único campeão que tem mais de que 5 Pokémon. Ela tem tipo os 4. Ela tem os 4 primeiros e tem um Garchomp que vale por 10, entendeu? Ah, sim, isso é verdade. Agora, me perdoe, mas pra mim é a melhor música de Champion, ou da Cynthia. Não, você pode achar o que você quiser aí. Eu não ia discordar, porque é muito boa mesmo. A música da Cynthia é fantástica. Nossa, mas bate uma depressão. Depois que eu ouvi a do Let's Go If o cachorro de Champion, foi difícil. Tá difícil. Ah, não, é foda. É complicado ali. Mas, cara, o tema da Cynthia, eu lembro desde a primeira vez que eu fui lutar com ela. É muito foda. E assim, você olha e você fala, caraca, eu não sabia nem que tinha cabelo aí, tá ligado? Pois é. Não, e tem um rolê interessante também, que, por exemplo, eles fizeram um pouco isso em Rubi Safira, mas a Cynthia, ela tá mais presente do que o Steven tava na história de Rubi Safira, né? O Steven, ele aparece aqui e ali, ele faz umas pontas, mas ele não tá presente na história, de fato, e a Cynthia tá ligado? Uhum. Isso é bem legal, pra dar importância pra Champion, né, de fato. Mais ou menos que nem o próprio Lance fazia, né, ali no final de... Indícios de remake. Mas eu acho que o Garchomp não é tudo isso, senão ele teria resistido a um Natural Gift do tipo Ice, mas ele não resiste. É, exatamente, não aguenta, né? Ele não é toda essa Coca-Cola toda. Não aguenta um friozinho, né? Não aguenta um frio. E o que é mais irônico, porque Sinnoh é gelado, né? Tipo, uma região mais fria. Falando nisso, aquela rota de Sinnoh de gelo, cara, que coisa linda, aquela música. A música da rota de Sinnoh de gelo, a rota 216 e 217 é... De Sinnoh é a minha favorita de rota, tá ligado? Sem sombra de dúvida. Sim. É a minha favorita. A OST de Sinnoh, ela é muito boa. É. Eu lembro que eu tinha, eu acho que eu tenho até hoje, essa OST comigo, porque as músicas são muito bem trabalhadas, é muito gostoso de ouvir e tal. Sim, muito. Sim. Você compara com as de Roy, que era muito trombeta e tal, meu Pô, tava me fudendo, né? Não, esse não era lá. É, pianinho. Eterna Forest, nossa, para. As músicas para. São muito boas, mano. Imagina isso em HD, hein? Imagina isso com instrumentos, assim, tipo, é foda. Que delícia. O Danny tá tendo um orgasminho ali do outro lado. Ele, não, para. Não, isso é muito louco, mano. Eu acho que... De lendário, eu acho que a música dos lendários de Sinnoh talvez seja a minha favorita. Tô tentando lembrar. Sim. Aqui. Talvez pau a pau, porque eu gosto muito da música de XY, de lendário. Mas eu acho que a de Sinnoh eu ainda gosto mais. Talvez pra mim com os doguinhos. A música dos doguinhos agora em Sword and Shield, eu acho que disputa, mas é muito boa. Ah, justo. É muito boa. É, a música dos dog é da hora, mano. Olha, eu não vou falar nada, mas eu acho que nenhuma música de lendário se compara com a musiquinha dos cães lendários de Heart Gold Soul Silver. Nossa, sim, é absurdo. Sim. É verdade. Treinando seus bichinhos, aí do nada começava aquela música. É verdade. Ela assustava, né? Ela tava lá pra te assustar, é verdade. Tava lá de boa, aí se soltou. Eita, coisa! Vai, é da hora, mano. Gente, Heart Gold tem uma... Heart Gold Silver, né? Tem uma coisa muito louca. Tipo, tava todo mundo na expectativa de que ia sair, de que foi chegando uma época, assim, que foi dando indícios. E quando foi anunciado, não sei se vocês lembram, mas, nossa, a logo japonesa, ela é tão bonita. Nossa, o logotipo japonês é maravilhoso. Sabe, quando foi apresentado, e aí tinha o coração de ouro. E a alma de prata. Alma de prata, nossa! E tudo feito com os símbolos do Ho-Oh e do Lugia, sabe? Sim, caraca, sim. O anúncio foi muito lindo, assim. Pikachu, eu tava lá na Poké Plus quando vocês anunciaram. Eu também tava. Eu tava. Foi um sábado à noite, de madrugada. Se você lembra que você postou aquilo, eu e o Nicolas estávamos vendo. Eu estava lá. Estávamos juntos, distantes, mas juntos. Aquele vídeo em 480p do Pokémon Sunday, caralho, que dia maravilhoso. Tinha aquela bola de ouro e a bola de prata que explodiu e apareceu Heart Gold Soul Silver. Muito bom. Cara. Mano, sem maldade, eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Tipo, até o momento, né? Obviamente. Tipo, eu fiquei muito feliz aquele dia. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Oi? Não, foi o dia mais feliz da minha vida. Nem o nascimento do meu filho bateu. Aí foi que saiu o remake do filho, tá ligado? Mas entre filho e Heart Gold Soul Silver, né? Quem é o filho, né, pô? Quem é o filho na fila do pão, né, pô? Revelação do jogo, de gráficos, de imagens. Cara, só melhorava, tipo, só ficava melhor. O jogo não tinha um lance de tipo assim, não tinha. Isso é verdade. Foi o único jogo Pokémon assim que foi zero decepções. Zero decepção. Eu tive uma decepção, e eu já comentei isso em off, eu não lembro se eu comentei em algum lugar, mas daqui a pouco eu comento, mas eu não quero falar das coisas ruins, não. Eu quero falar das coisas boas. Mas tive só uma decepção, mas depois eu comento. Mas de fato, tipo, eu lembro que os primeiros trailers, né, tipo, os caras estavam jogando lá, né, tipo, eu lembro que quando eles falaram assim, primeiro game footage, né, de Heart Gold Soul Silver vai estar lá e tal. E a gente, caralho, já vai ter, tá ligado? Tipo, já vai ter imagem do jogo e tal. E era New Bark, né? E aí tinha os ventinhos, né, tipo aquelas linhas que assim, representavam os ventos, né? A cidade onde os ventos do recomeço. Exato, a cidade dos novos ventos. E tipo, a musiquinha tocando, né, o personagem andando lá e tal, e os ventinhos passando assim. Eu lembro de eu pirar junto com o Daniel de ver os ventos passando. Eu falei assim, caralho, os ventos, mano, olha os ventos, velho. Os ventos, mano. Eu lembro até que no primeiro trailer, o carinha ele andava uns três passinhos só. E o Pokémon pouca coisa. E a gente se sentia pirado, mano, naquilo. Pirado. Exato. Virado no New Bark ali. Estraladaço. Foi muito louco, mano. Foi um anúncio muito doido mesmo. É assim, tipo, tecnicamente, eu acho que não foi o primeiro anúncio que eu acompanhei. Porque, assim, também tem essa, né? Eu acompanhar lançamento é uma coisa diferente de você jogar, né? Tipo, joguei até então todos os jogos. Mas acompanhar lançamento mesmo, eu passei a acompanhar a partir de Platino. Uhum. Que Platino foi o primeiro jogo que eu joguei até em... Não o primeiro jogo que eu joguei em japonês, mas... Primeiro main series que eu peguei em lançamento em japonês pra jogar. E o segundo foi Heart Gold Soul Silver, de fato. Só que o Platinum, ele tinha aquele rolê de ser a terceira versão e tal, então a gente tinha uma expectativa X. Heart Gold Soul Silver era a concretização de um sonho, tá ligado? Quanto tempo eu não fiquei jogando Shiny Gold esperando isso, cara? Exato, mano. Shiny Gold, mano. O Shiny Gold é muito bom até. Shiny Gold era muito louco. Então, tipo, isso aí é pra ver quão necessitado a gente tava de um remake da segunda geração, tá ligado? É. Os caras faziam um hack inteiro de um jogo, tá ligado? Um remake de um jogo que... Tipo, um remake que não existe, tá ligado? Meu, e a única coisa que eles não conseguiam fazer, que eu chorava muito, era fazer as músicas, né, originais. Sim, sim. Em versão da terceira geração. E isso, assim, supriu muito com o remake. Nossa, com certeza. Sim. E as músicas eram muito boas mesmo, de Heart Gold Soul Silver. Eu quero que coloque as músicas de Heart Gold Soul Silver no meu enterro um dia. Qual delas? Todas. Vai tocar a host inteira, tá ligado? Vai dar play na playlist. Só enterra, né? Daniel, depois que acabar a playlist. Exato. Inteira. Acho justo até. Cara, na moral, até hoje eu tenho arrepio com o tema do Ho-Oh de batalha, velho. É, tipo, eu sempre curti muito essas paradas tematizadas de, tipo, mitologia chinesa e, tipo, tanto Gold Silver quanto Heart Gold Soul Silver tem essa pegada por conta do Ho-Oh e da Twin Tower, né? Sim, com certeza. Cara, eu sempre achei muito foda chegar lá e ver, caraca, tem verdade, a mitologia dos Turks. Duas coisas, duas decepções com Heart Gold Soul Silver, então. Eu tenho. Você me lembrou de mais uma. A primeira eu já vou falar aqui, porque Bell Tower na minha cara não, né? Ah, pô, é, isso eu concordo. Bell Tower, mano. Não, Bell Tower não, né, porra. Tower, não Burning Tower. Não, Team Tower. Bell Tower não. Aí eu olhei assim pra Pokémon Company e falei assim, não, você tá me traindo. Você tá traindo minhas memórias aqui. Mas eu aceito. Mas, na moral, cara, o tema de batalha do Ho-Oh, que nem eu comentei antes, mano. Eu nem sabia que tinha pelo em certos lugares de tão arrepiado que foi, tá ligado? Repou até os pelos da sobrancelha. Que geralmente não arrepia, então, tá ligado? Porque, cara, toda essa pegada mitológica meio chinesa e tal... É uma coisa bem legal mesmo, porque o Ho-Oh e o Lugia, eles não tinham música própria, né, na segunda geração. Eles tinham música de batalha regular. E o Raikou e Suicune tinham música própria, o que é até bizarro, se a gente for parar pra analisar, né? Tipo, os mascotes das box art não ter, tá ligado? E outros lendários terem música diferente. Não, até dá pra entender porque, pô, você tem Pokémon Red, Blue, Green e Yellow, tipo... Sim, mas as aves não tem, né, tipo, as aves não tem música própria, tá ligado? É tipo, nesse sentido que eu digo, não, né? Sim, sim. O céu seria em cristal, né, eles colocaram, tipo, como fizeram com os cães, né? Sim, sim. Mas o interessante é que não só em, tipo, eles colocaram músicas pro Ho-Oh e pro Lugia, que de fato são duas músicas diferentes, muito boas. Particularmente eu gosto mais da do Ho-Oh, mas acho a do Lugia também muito da hora. Mas não só isso, eles também fizeram um remix pra cada besta lendária. E isso é muito foda. Porque, tipo, sim, velho, isso é muito da hora. Não, tipo, você não faz nuances, tipo, as diferenças e de cada um é muito, sim, sabe? Isso é muito da hora. Técnica, tipo, na teoria, o tema dos três é o mesmo, só que, tipo, na prática não, né, mano? Na prática não, sabe? É, e não só com até com os cães lendários, mas era Ikrutik e Olivine que tinham a mesma música também. E eles... Nossa. Fizeram duas músicas diferentes, porque Ikrutik é muito diferente de Olivine, então Ikrutik tem uma pegada um pouco mais oriental, né, tipo... Né, tipo... muito da hora também. É a música de Ikrutik antiga. É a música de Ikrutik, exato. A pegada daquilo, nossa... É isso que a gente às vezes fala bastante sobre atenção ao detalhe, né? Tipo, não precisava na prática, né? Se eles quisessem, eles não precisavam ter feito duas músicas pra duas cidades diferentes, sendo a mesma música, ou três remixes diferentes pros cães lendários, ou mesmo poderia ter feito uma música pro Ho-Oh e pro Lugia, tá ligado? Compartilhada. Mas isso é, o fato de ter mais coisa é muito legal. E aí você pega isso e adiciona toda a sede de necessidade de remake de Johto, tá ligado? Exato, com certeza. Exato. Não, e diferente de Fire Red e Leaf Green, que tipo, eles pegaram as músicas e eles assim deram um update, transformaram, né, pra um áudio condizente da terceira geração. As de Johto em Heart Gold Soul Silver, eles fizeram diferente. Tipo, eles pegaram, eles ampliaram as músicas, mas eles deram uma nova roupagem nas músicas, principalmente das primeiras rotas. Tipo, de New Bark, não é o mesmo tempo da antiga. Tipo, ficou muito mais gostosinha. Sim, eles deram uma mudada na primeira rota. É. Isso pra mim foi tipo um nível de detalhe assim que foi impecável, assim. Pra mim já deu meu Heart Gold pra eles. É, então, isso é muito louco mesmo. A melhor parte pra mim de Retrato do Silver, eu não sei se é de vocês, se vocês vão concordar, será melhor, mas pra mim é muito marcante. É, quando saiu o Gold Silver, duas coisas me incomodaram muito. A primeira foi o lance da bola GS, que foi completamente esquecido, e eu adoro o Celebi, eu amo o Celebi. Uhum. E tudo do Celebi no jogo foi abandonado, não existe plot com o Celebi no jogo. Tem lá o lugar na floresta, quem sabe que é um altar pra ele. Tem todo ali o palco montado, mas não tem nada com o Celebi. Então isso me frustrou muito. Uhum. E uma outra coisa que eu tinha com o Gold Silver é justamente o fato de que a gente não tinha um desfecho pra equipe Rocket. Porque eles estão lá na torre de rádio, chamando pelo Giovanni. O Giovanni simplesmente não aparece e fica por isso mesmo. Sim. Então era uma coisa que, tipo, faltava. E aí eles vieram nesse remake. É um evento, não tá, tipo assim, fixo nos jogos. Tem que ter o Celebi com você pra poder ativar esse evento. Mas eu achei muito legal, porque foi uma forma de reparar a falta que o Celebi tava fazendo na história e também esse lance Giovanni. Essa história de você ir pro passado. E é muito louco, porque ao mesmo tempo que você tá enfrentando a equipe Rocket no passado, né? Na no novo passado, né? Sim. Giovanni ali e tal, tipo, é louco. E aí você entende por que o Giovanni não voltou. Você entende, finalmente deixa claro que o é filho do Giovanni. E sim, acontece, isso sim. Isso fecha a história do jogo, isso amarra a história. E põe a droga do Celebi no jogo que nunca tinha tido. É, nunca tinha tido no ocidente, né? Porque tecnicamente não teve, né? Mas de fato nunca teve no ocidente, né? Oficialmente, né? Obviamente. Eu já comentei algumas vezes, né? Mas, tipo, eu tive uma fita japonesa meio mal traduzida que tinha o Celebi, tá ligado? Embutido na fita. O evento da GS Ball, tá ligado? Então, tipo, eu fui privilegiado durante a infância porque eu tive o evento do Celebi, tá ligado? Acho que até por isso que eu não até não tenho tanta raiva disso, tá ligado? Mas, de fato, é uma merda ele não ter vindo pro ocidente. E, assim, depois não é no 3DS, eles, entre aspas, consertaram isso, né? Colocando o evento do Celebi, de fato, no Crystal, né? Do Virtual Console. Enfim. Mas, cara, a Pokémon, ela é craque nisso, né? A gente já falou do Arceus, que tinha lá o evento, nunca rolou de fato. Teve o Celebi. Depois, em XY, teve, acho que, o Volcanion. Se eu não me engano, a Diancie também não saiu na época de XY, só na época de Horas, mas você perdeu todo o ciclo de XY pra lançar só no próximo jogo, sabe? Saiu sim, a Diancie saiu. A Diancie saiu? Ok, então foi só o Volcanion mesmo. O evento foi distribuição, quando teve o filme do Volcanion, né? O Volcanion mesmo, sim. Que foi na época de Horas. Enfim. Mas eu acho que isso foi até meio proposital mesmo, porque até faz um certo sentido na questão de geração, né? Tipo, eles lançarem algumas coisas depois, né? Tipo, é que eu acho que, assim, entra naquela velha discussão que, tipo, provavelmente tinha alguma coisa ainda de Kalos pra sair e eles droparam no meio. É, aí só distribuíram Pokémon. Ah, gente, esquece esse evento aqui, tem um Pokémon. É, tipo, certamente igual... ele deveria sair, por exemplo, pra Pokémon, entre aspas, Pokémon Z e Pokémon Horas, tá ligado? Esse evento. Deveria ser distribuído pra esses dois jogos e retrocompatível com XY pra você poder trocar e tal, mas não, acabou rolando. Eu só fui retornando da Hard Gold Soul Silver, uma coisa também que eu amei, assim, além deles fizerem toda Johto e toda Kanto impecável, eles ainda expandiram Johto e colocaram aquela nova rota, que eu amava aquela música, verdade, daquela rota. E tinha a zona do Safari, que você montava essa zona. Sim, nossa, era legal. Tirava o Kyogre ou o Groundon ainda lá. E o Rayquaza. Sim, nossa, era muito verdade, legal. Verdade. Eu achei que você tava falando da zona do Safari, eu falei, ué. Não, ainda tinha os lendários de Sinnoh pra você pegar. Sim, com a Cynthia. Ia lá na caverna e gerava aquele ovo junto com o Arceus. É, você precisava do Arceus, mas dava pra fazer de fato, é verdade. Tinha os lendários de Sinnoh pra pegar. Aí, além dos lendários de Sinnoh, tinha os Regis, tinha Latios e Latias, tinha os pássaros lendários. Meu, a gente era feliz e não sabia, tá ligado? Exato, só não tinha Leafeon e Glaceon em Heart of Gold Soul Silver. Pra fuder, né? Mas tá bom, não tá ruim não. Os Regis estavam presentes em Heart Gold Soul Silver ou só em Diamond Pearl Platinum? Se eu não me engano, dava pra pegar. Não, eu não sei se dava pra pegar os Regis, mas o Regis Gigas eu acho que sim, cara. Eu não lembro agora, pra ser bem honesto. Eu acho que era em platino, cara. Eu acho que era em Sinnoh, de fato. Em Sinnoh. Mas realmente, tipo, o fato é que, tipo, e talvez isso até tenha contribuído, de fato, pra aquela teoria de que ia acabar, tá ligado? Porque você tinha, basicamente, distribuição de lendário in-game, né? Tipo, você tinha os que nem você falou, um monte de lendário aí. Mesmo que não fosse em Heart Gold Soul Silver, na quarta geração você poderia pegar alguns. Então dava pra você montar, de fato, toda a Dex aí, muito louca. E eles deixaram a Viridian Forest de frente de Gold Silver. Deixaram a Viridian Forest, deixaram a Floresta de Viridian, é verdade. Eu tinha tido aquela Viridian Forest nos jogos também. Era triste, mano, era triste. Era triste, nossa. A gente sabe que era por conta de limitações, né, da época que eles arrancaram. Claro. Desflorestaram, né, na verdade. Ainda não amo. Denúncia de desmatamento. Exatamente. Greenpeace apareceu lá e não deixou que eles cortassem a galera brotou cada árvore da Viridian. Agora, uma coisa que vocês estavam falando das músicas, né? Uma coisa que, tipo, eu realmente gostava muito. E foi uma das coisas que eu pensava que deveria ter ido pra Horas. E isso deveria ser presente em todo remake, de fato, na minha opinião. Seria o GB Sounds. Porque nossa, o GB Sounds foi um bagulho que, tipo, estourou minha cabeça de vez mesmo. Tipo. Que pra quem não lembra, se alguém por acaso não lembra, né? É aquele item que você ligava e tocava as músicas originais do Game Boy. Color. Não gostou dos remixes? Eu nunca usei, mas eu achava legal que tivesse, né? Justamente porque tem fã que curte muito, então. Exato. Desse saudosismo, né? Então era uma opção muito bacana. Foi muito redondinho o remake. Sim. Exato. E eu achei legal que eles quebraram eles resolveram um problema que eu tinha com a Ilha de Cinnabar. Se eu não me engano, não tinha a versão em 8 bits pra rua, pra Ilha de Cinnabar. E aí, nesse GB Sound, eles criaram uma versão pra isso. Ah, porque sim, na época ela tinha sido devastada e não era uma música de Cinnabar. E ficou muito bonitinha a música em versão Gold Silver. Sim, uhum. Sim. Acho que teve acho que aquela rota que você falou que é depois, eu acho que ela ganhou também uma versão, né? Tipo, o 8-bit lá em Johto, né? Aquela rota depois de Sean Wood lá. Ganhou. É bem legal isso. Porque, tipo, você poderia simplesmente cagar também, mas eles mandaram bem de colocar essas musiquinhas. O único ruim, entre aspas, é que você ganha já no final do jogo isso, né? Tipo, você não tem como aproveitar tanto, assim, né? Mas eu acho bem... Eu acho que é um toque legal, assim, pra crescer o fã do coraçãozinho do fã, tá ligado? Que esperou tanto, né? Tipo, torcia tanto pela existência desse remake, de fato... Eu acho... Foi foda. Eu quero fazer uma analogia aqui. Eu acho que o remake de Heart Gold Soul Silver pro fã, eu acho que a melhor imagem a se mentalizar é aquela parte do Sun Moon que você consegue uma champ e ele te carrega tipo uma noiva. Sim, sim, sim, é verdade. A gente se sente. Isso é o Heart Gold Soul Silver. É, tipo, a gente se sente. Carregando o player, tá ligado? Exato. Eu nunca tinha pensado que era uma noiva, mas adorei essa. Eu acho que eu vou rejogar, não posso. Roubar a Dex, é foda. Adorei essa da noiva. Mas é muito bom mesmo. Ah, deixa eu só. Agora que a gente tava falando das músicas, eu quero falar outra coisa que é uma, entre aspas, decepção pra mim em Heart Gold Soul Silver. Mas não é que é uma decepção. É uma decepçãozinha, mas que eu não gosto, na verdade, no remake. Se chama frescura, é de fato frescura, não atrapalha, tá ligado? Porque é justamente é o mesmo lance da Tin Tower, Bell Tower, tá ligado? É que as músicas de Wild Battle e Trainer Battle tem uma... Isso tem tipo um começo prolongado pra clima, sabe? Tipo, ao invés dele começar já no tempo original da música, ele dá um tempinho pra aparecer aquela mensagem, it's raining, ou tipo, it's sunny. E, tipo, é muito idiota, porque nem tem isso em Johto, tá ligado? Tipo, no clima natural, só tem uma rota que chove, tá ligado? Era pra isso que servia aquela extensãozinha? Cara, é a única coisa que eu vejo, tipo, razão, porque quando tá chovendo ou quando tem a mensagenzinha, bate certinho no tempo, tá ligado? Tipo, acabou aquilo, já entra a batalha e faz o... Toca a música normal, tá ligado? Então, tipo, é a única coisa que eu penso, só pode ser pro clima, tá ligado? E por que que é pro clima? Se, tipo, não tem clima, mudança de clima drástica em jogo, tá ligado? Tem chuva na rota do League of Rage. Tem, se eu não me engano, tem. Porque até tem duas opções de League of Rage, tem o... o que ele tá com a cheia, não é? Você surfa. Putz, agora eu não lembro se tá chovendo lá. Eu teria que caçar. Embora. Eu lembro que na rota antes de Olivine. De Olivine não, desculpa. A rota antes de Azalia chove. Que é. Não é nem a rota inteira, é tipo entre a caverna e a cidade, eu acho. Mas, eu acho que é ali. Nicholas, será que tipo isso não é só questão do clima, mas o tempo de ativar as habilidades de entrada de batalha também? E isso inclui tipo Sandstream, Drizzle e etc. Sim, mas. Às vezes pode ser, não? Mas por que, que você vai fazer uma alteração na música só pra adicionar isso? Tipo. Porque o negócio tem que casar com o ritmo da ação, da porradaria. Entendeu? Então, mas a maioria dos bichos não tem isso. Tipo, não, proporcionalmente não faz sentido você adicionar isso. Tá ligado? Essa é a minha birra com a introdução das músicas, né? Até porque tem músicas de tanto as músicas de canto quanto algumas músicas de próprio Johto, eu acho que Jin Leader não tem isso, preciso até reouvir a música de Jin Leader de Johto pra ter certeza se não tem mesmo ou tem, mas eu não lembro agora de fato, mas se fosse assim, toda música deveria ter, tá ligado? Então tipo, eu não entendo de batalha, queriam, só isso, falaram, vamos colocar aqui um alongamento aqui antes de entrar. Então, eu acho errado, eu acho desnecessário. Cara, eu, real, que eu nunca tinha reparado nisso, não. Tipo, isso é mais um erro meu, de certa forma, mas toda música de jogo, principalmente Pokémon, eu ouço pela música e não por conta do jogo, tá ligado? Tipo, obviamente tem músicas que dão aquela acentuada no momento do determinado jogo, né? Tipo, quando você invoca o Ho-Oh, Lugia, quando você vai pro Champion, tem toda aquela pressão, todo aquele negócio, sabe? Pô, da hora e tal. Mas, cara, início de batalha, tipo, tá demorando, né? Tá demorando pra engatar, porque, cara, não. Só não, sabe? Eu não entendi, você tá concordando ou discordando? Eu não entendi. tipo, a gente meio que faz o... Eu sou o contraposto do que você então, faz, você tá discordando, então. Eu tô discordando, tipo... Eu aproveito... É porque tudo que você música... falou pra mim, eu concordo. Tipo, eu acho que se você vai ouvir como uma música normal, ela só atrapalha também. Tipo, ela não precisa falar. Então, eu acho que ele não quis dizer que atrapalha. Ele quis dizer, para de frescura, né, Nicholas? Justamente. Tipo, mano, eu não fico prestando atenção em detalhes, tipo, de sincronização com uma coisa tão, sabe, um detalhe tão mínimo. Não, tudo bem, ponto, mas é exatamente isso. Assim, tipo, você pode, não se importa com diferença. Isso. Eu também, na verdade, sim, tipo, eu não faz diferença nenhuma no jogo. Tipo, não desjogo Heart Gold Soul Silver por causa disso. Eu só tô dizendo que, tipo, eu não me agrada isso. E, tipo, ah, sim. Beleza, eu tá ligado? Eles colocaram fazer o quê? É a vida, né? Não vou não jogar. Mas se eu pudesse, eu tiraria aquele pedaço da música, tá ligado? Pra mim seria muito mais interessante, porque eu gosto muito das músicas de Johto. Eu gostaria que, tipo, todas as coisas que eles fizeram de bom nas músicas de Heart Gold Soul Silver, essa é a única coisa que eu acho que foi uma, tipo, escorregadinha no meu gosto, tá ligado? Não tô nem falando que tá certo ou que tá errado. Mas é o meu gosto, tá ligado? Eu já tirei tantas vezes a quarta geração e eu nunca reparei nisso, tá ligado? Pois é. Eu presto atenção em todas as notinhas malditas da porra da música, tá ligado? Se tivessem mais rotas, que tivesse clima, ou se, tipo, tivessem muitos Pokémon que entrassem com habilidade de fato engajada, assim que nem o Bruno falou, eu acho que isso seria até mais justificável, mas eu acho que não é o caso, tá ligado? Eu acho que fica estranho por causa disso. Ah, não, mas eu digo nesse sentido, porque, por exemplo, você falou de clima, beleza, aí você jogou clima natural, que quase não tem, ok, mas aí você tem Pokémon que seta clima, além disso você tem Pokémon que seta Intimidate, ou, tipo, quando notifica Pressure, ou qualquer outra coisa do tipo, então eu tô dando mais motivos pra colocar aí um possível prolongamento da música. É claro que nem todo Pokémon tem isso, mas se for esse motivo que você supõe, talvez não seja apenas a questão da mudança de tempo, tá ligado? Em rota, pode ser outras coisas. Então, com certeza, podem ter outras razões. Eu imaginei que fosse de rota, mas é só uma suposição minha, de fato. Não é nada. É contra oficial. É contra Trainer Battle ou é Wild? As duas. Sei. Wild. Ah, nas duas? Tá okay. Bom. É que eu sou meio cross, eu também não ligo tanto pra isso. Eu nunca tinha reparado até o Nicholas falar. É justo. Eu não faço ideia do que vocês estão falando, porque eu não lembro disso. É coisa só do Nicholas. É coisa minha isso, novamente, na minha opinião. Não acontece na maioria das vezes ou o suficiente para que se justifique. Tanto que eles nunca mais usaram, tá ligado? Em Horas eles não fizeram isso, em XY nunca fizeram isso. Nenhuma outra geração usou isso. Só o Heart Gold Soul Silver fez isso nessas músicas. talvez você escolha de composição mesmo, então. Mas é o que eu falei, tipo, é só uma coisinha assim de leve que não implica em nada, tá ligado? Não faz diferença nenhuma. Só voltando ao Lake of Rage, tipo, Manda aí. 3 anos atrás a gente tava falando sobre o... Não, enfim, eu tinha esquecido isso. Ele não só chove, como tem duas opções de Lake of Rage. Quando está chovendo, você atravessa e alcança algumas áreas via surf, né? E quando não está chovendo, tem toda a área terrestre, que você alcança uma outra parte do mapinha. Isso era muito da hora. Lembra muito aquela caverna de Hoenn também, que fazia isso. Mano, que foda. É verdade, né? Posso dizer só mais uma coisinha? Oh, pode falar aí, mano. Eu não posso sair daqui sem falar de duas coisas. Uma, tá certo que a gente tá falando de Hard Gold Soul Silver, mas o HM... O meu div de Sinnoh é o Rock Climb. Rock Climb é muito bom mesmo. Rock Climb, cara, é um bagulho top. Foda aquilo. Eu não sei por que tiraram também, mas era muito da hora você escalar e encontrar novos lugares nas montanhas. Não, isso é da hora. Acho que eles introduziram o Rock Climb pra fazer aquele jabá do 3D, né? Tipo, no DS. Que faz total sentido, de fato, né? Tipo, profundidade e tal, você ter mais níveis e tal. Isso era da hora. Uhum. Tinha Jotô também, Rock Climb também, se eu não me engano. Colocaram também. Eu acho que a animação do Rock Climb no anime era sensacional, porque era o Torterra do Oeste, ele batia as patas assim no chão, aí vinha, tipo, subia um monte do nada, e ele escalava esse monte pra poder atacar o oponente. Era maravilhoso. Era bem doido. Que foda, mano. Da hora. Eu não vi, mas eu imaginei então pra ele atacar, ele precisava criar um monte pra subir pra depois atacar. É, tipo, ele constrói o próprio obstáculo pra ele escalar, tá ligado? Um monte que ele escalava surpreendia o oponente, sabe? Porque o oponente subia, tipo, ia meio que levantava, né? O oponente. Uhum. Aí ele ficava meio ilhado. É verdade. É inteligente, interessante. Uma coisa curiosa também de Hard Gold Soul Silver que a gente não chegou a comentar: o rolê do Montes, né? Tipo, ficar mudando de lugar, né? Que ele. O Moldes arrumou uma nova casa, né? Tipo, ele sempre vai mudando de lugar. E dessa vez ele tá no Monte Silver, né? Eu achei que você ia chegar onde eu achei que você ia chegar, Nicolas. Acho que você sabe muito bem onde eu achei que você ia chegar. Eu acho que eu sei. Meu Deus, que enigma é esse, gente? É que isso eu acho que é muito interno, eu nem lembro quando. Foi num cast até que isso aconteceu, né? Eu não lembro agora. Foi num cast, mas não foi. A gente não tava gravando, foi tipo. Foi em off? Antes. Ah. Off. Putz, eu não lembro exatamente agora qual que era. Você lembra melhor? Eu não lembro tanto assim, eu lembro vagamente agora. Tentando puxar aqui mesmo. Eu sei que assim, a gente foi falando que o Moltres, ele mudava de lugar a cada jogo, né? Tipo, ele Sim. nunca... E aí, acho que a gente tava falando no cast de Let's Go, tipo, faltava a gente chegar lá na Elite Four e o chefão ser o Professor Carvalho, que se transformava em Moltres, alguma coisa era assim. Era um bagulho muito louco, assim, era uma brisa muito foda, tá ligado? E a gente jura que a gente não usa droga, gente. Foi uma brisa muito louca, mano, porque a ideia era essa, tipo, o Professor Carvalho é o Moltres, tá ligado? Disfarçado. Ele tá sempre andarilho aí. Andarilho por aí. Muito bom. Mas foi da hora ele tá no Mount Silver, de fato. Aliás, o Mount Silver também tem uns lugares pra dar rock climb, né? Que não tinha, obviamente, no original, né? Uhum. Sim. E ficou lindo, né? Ficou da hora, ele nevando e tal. É, aliás, a própria batalha com o Red, né? Porque no Platinum eles subiram o level do Barry, né? Acima do Red, né? Dos Pokémon do Barry no final do jogo. E aí eles tiveram que subir o do Red de novo, porque, né? Red não pode ser. O Red tem que ser mais forte, né? E na época, a galera gostava do Mijo de Canto, tá ligado? Na época, todo mundo gostava. É, exato. Nessa época, todo mundo gostava. Mas eu gosto dessa... Na época, a treta era pra que voltasse e tivesse ainda mais, né? Tivesse mais canto, exatamente. A galera queria mais, exatamente. Vocês não pediram? Agora toma! Agora toma. Vista Pokémon Company. Mas uma coisa que eu gostava muito no Mount Silver é porque quando eu joguei Gold Silver, eu não tinha a compreensão de que a gente tava escalando um monte. Ah, sim, sim. E até pelo próprio gráfico. O gráfico era limitado. Então eu sentia que a batalha contra o Red era dentro da caverna. Sim. É tipo no fundo da caverna. Eu também. Não, sempre tive essa impressão, topo de um monte. E quando você vê que realmente foi o topo do monte, nossa, aquilo foi incrível. Tipo, é outro rolê, sabe? E aí tem uma coisa que não tem como não comparar o Monte Silver com o Monte Coronet, porque... Sim, com certeza. Houve uma referência ali. E aí você vê a evolução dos gráficos e isso dá toda uma emoção maior pra esse desafio que é a batalha contra o Red, né? Tipo, que, sim. Enfim, é um dos melhores momentos da franquia. Não, com certeza. E até justificar o lance deles mudarem um pouco o time do Red, né? Porque em Gold Silver eles usam um Espeon e aqui eles trocaram pro Lapras, né? Porque senão todos... Como é que a gente subiu, tá ligado? Senão todos os Pokémon vão tomar dano pro Hail, tá ligado? E aí é meio triste, de fato, né? É verdade. Aquilo, e é uma homenagem que fazem tanto ao Ash quanto ao próprio Red no mangá também. Eu achei isso legal. Eu acho que eles não devem ter feito homenagem pro Red no mangá, não, hein, cara. Assim, acabou homenageando por tabela, mas... Por tabela, né, sim, um... né, de fato. É porque eles usam, assim, a Lapras tá lá porque, de fato, você ganha uma Lapras na primeira geração, né? Tipo, eles sempre montaram com os Pokémon que você ganha, né, e tal. Mas, é por tabela, de fato, eles acabam fazendo uma homenagem. Que nem no Let's Go, né, que o Red tem os times meio que batem com a galera do mangá, né? Eu cheguei a comentar num cast aqui do CDC, eu não lembro qual, eu acho que foi no... O de melhores momentos, é isso? Provavelmente. Que uma coisa que eu acho muito foda na batalha contra o Red em Heart Gold Soul Silver, eu não lembro se Gold Silver Crystal é assim, mas Heart Gold Soul Silver, quando você chega no topo, não tem som nenhum, tá ligado? Não tem efeito. Tem um background mesmo, ventinho. Só tem o ventinho. É só o efeito sonoro de vento, tá ligado? Então, tipo, você... Cara, você sente uma pressão pela falta do som, tá ligado? Você fala, caraca, eu sei quem é esse moleque. Todo mundo em Jotô tava falando desse moleque, enquanto você tá vendo. E pra completar, ele não diz uma palavra. É, o foda do Red em Gold Silver e Heart Gold Soul Silver é isso. Ele não fala nada, isso é muito foda. Ele não fala nada, fala tudo. Exatamente. Ele não precisa falar nada, ele só precisa batalhar. Então, tipo, é um... Você cria um... É uma meta-piada ainda, né? Como pode dizer, uma ambientação ali, tá ligado? Que é, tipo, é saber usar o silêncio ao favor, tá ligado? Não contra, eu acho isso muito foda. Não é todo jogo que consegue fazer isso bem, tá ligado? Eu acho que Heart Gold Soul Silver manda bem, né? Eu também não lembro se no original tinha música, pra ser bem honesto. Eu acho que não tinha também, mas eu não lembro agora, pra ser bem honesto. Eu acho que não tinha, não. Mas uma coisa também que é digno de comentar foram os redesigners dos Green Leaders, né? Principalmente os de canto, porque, tipo, a gente em Gold Silver revisitava canto e tal, batalhava com os Green Leaders, e eles tinham um redesign, eles estavam mais velhos, mas assim... Ficou muito diferente em Heart Gold Soul Silver, e isso positivamente falando. Sabrina, mano, parecia uma... Sabrina ficou incrível, nossa. Sabrina Piraguete, Sabrina Piraguete aí. Não, é da hora. Acho que todos eles ficaram muito bons mesmo. Porque de fato faz sentido, né? Tipo, eles tiveram redesigns em Gold Silver, mas eles não se prenderam aos designs de Gold Silver, né? Tipo, pra fazer os próprios designs da galera. Isso foi muito legal mesmo. O Brock de blusa laranja, assim, tipo... Como assim? Mas achei top, tá ligado? Ficou da hora, mas não era algo que eu esperaria. Cabelo crescido e tal, muito da hora. O Blaine virou todo ali o... Bossa Nova, né? Blaine Bossa Nova. Largou o lance de laboratório e ficou lá com a cartolinha, com a bengala. Muito da hora. Coisa que eu gosto realmente que o remake fez no caso do Blue, que foi colocar a roupa, a jaquetinha, tá ligado? A jaquetinha do Blue foi... Mandaram bem, né, ali na... Na hora de deixar ele de jaquetinho. Manter, né? E o redesign também dos ginásios, né? Também, que mudaram os puzzles. Sim, verdade. Sim. Verdade. Nossa, o do Green, mano. O do Green é tipo... Virou um puzzle, né? Não era nada. Realmente. Tanto que fizeram isso agora no Let's Go também, né? Tipo, eles viram que o pessoal gostou e no Let's Go... Eles deram também um redesign pra alguns ginásios, tipo o do Blaine e tal. O próprio ginásio do Giovanni, ele é meio... Não digo que igual, porque é diferente, mas é meio que a mesma ideia de puzzle, né? Que é o rolê da Silphico também, né? Parando pra pensar assim. Sim, é verdade. Tipo, eu sou Silver. Que delícia. Que vontade de jogar agora. Dá vontade de jogar, mano. Pra mim, não só o melhor remake, como o melhor jogo da franquia. Tô louco. Concordo. Cara, quanta remake Horaz ganha? Não, para. Horaz é a coisa mais desnecessária já feita. Pela Pokémon Company. É sério. Foi o primeiro jogo que eu demorei um ano pra terminar esse jogo. Porque eu não conseguia. Era muito ruim. Caraca. Sério. Nossa, sério? Ele só não perde pra Ultra Sun e Ultra Moon, que esse eu nem terminei. Nem fiz questão de terminar. Caraca, parabéns. Eu zerei Horaz em 3 dias. Nossa, eu odeio Horaz. É arrastado. É, não é que ele é arrastado, ele te arrasta. Nossa, isso, eu acho ele tão mais fluido do que... Bem, Horaz foi o melhor original. Eu também. É um Underwater? Eu fiz 3 dias que nem o Nicolas, porque eu me segurei pra aproveitar o jogo. Foi. É justo. É o Delta, que isso. Não, o Delta eu amo, o episódio Delta eu acho um grande acerto. Nossa, o episódio Delta, assim, eu gosto muito do episódio Delta, mas eu acho que é a única parte... Se o jogo fosse Ghost Delta, seria ótimo. Mas é que, nossa, me incomoda o fato de que, tipo, eles ficam te empurrando o jogo inteiro, e isso me ocorreu um pouco em XY, mas, cara, nesse jogo, tipo, você não faz nada, você é empurrado, você não tem controle sobre o jogo acontece sozinho, e você assiste, e aí você fica, tipo, você ganha na mão o Latios, assim, ah, toma aqui um Latios na sua mão. Não, isso eu acho zoado mesmo, de fato, mas eu acho que eu acho que na campanha principal, essa é a única coisa que eu não gostei em Horaz, de fato, mas tudo bem que isso também é assunto pra outro cast, mas, vamos falar Game Over mesmo. Só pra entender melhor essa situação. Porra, depois. Horaz, eu acho que ele acerta mais algumas coisas do que de fato. Não que ele acerta mais, porque o foda de Heart of Gold Soul Silver, pra mim, é que ele pega muito na nostalgia, tá ligado? Então às vezes é um pouco difícil de eu separar o que realmente é foda em Heart of Gold Soul Silver como remake. Mas eu acho que Horaz, ele consegue se diferenciar um pouquinho do original, tá ligado? Pra mim. Mas não a ponto de não pegar também na nostalgia, tá ligado? Cara, eu acho que ele se distancia muito do original. Eu acho que ele eu comecei a gostar de Hoenn, tá ligado? Nossa, eu amo Rubi, Safira e Emerald. São meus jogos favoritos, assim, depois de... Não, mentira. Não são tão favoritos assim, mas eu gosto muito. Tem um peso muito... Tão favoritos ainda também. Mas eu gostava muito desses jogos. Tudo... Não, então, eu acho o jogo, tipo assim, muito legal. Eu gosto muito de Hoenn. Só que, cara, eu não sei. Eu ia jogando e eu me sentia entediado o jogo inteiro, porque eu sentia como se eu não estivesse fazendo nada. E eu confesso que eu achei muito retrocesso eles terem se baseado mais no Rubi Safira e menos no Emerald. O fato de não ter a Battle Frontier, o fato de ser a história do com o Steven Camp. Nossa, sabe, tipo, eu acho que foi desnecessário, assim, tipo, muita coisa. Eu acho que, Horaz, assim... E arrastado. Em defesa de Horaz. Eu acho que o problema da Battle Frontier não é necessariamente ser... Eu acho que é um problema de gerenciamento da franquia, tá ligado? Tipo, no sentido que... eles rusharam a sexta geração pra lançar a sétima e ir pro Switch, tá ligado? É essa a impressão que eu tenho. Porque não só a Battle Frontier tá ausente, mas se você pega o redesign o design de alguns personagens específicos, não tem redesign. A Winona é praticamente igual. Tem um pouquinho, mas é praticamente igual. O Drake, a própria Phoebe. Tem alguns personagens que tem mais destaque e tem coisas que, tipo, estão ausentes que não fazem sentido. Eu acho que, nesse sentido, eles também rusharam Horaz. E eu acho que se deu mais destaque no Delta Episode pra, tipo, deixar o Battle Frontier de lado, colocar a maquete lá pra que é o que dá pra fazer e top. Vamos partir pra próxima, tá ligado? A impressão que eu tenho é essa, tá ligado? Mas eu gosto de Horaz, tá ligado? Eu acho que... Nossa, eu tenho uma preguiça eterna desse jogo. Eu não senti isso que você sentiu quando eu joguei. Eu não cheguei a sentir que o jogo tava me arrastando, não. Eu nunca vi ninguém falar tão mal de Horaz, não. Eu também não vi. É a primeira vez que eu vejo alguém falar mal de Horaz. Nossa, todo ciclo de pessoas que gostam de Pokémon odeiam Horaz. Nossa, eu não conheço ninguém que fala mal de Horaz, tá ligado? Tipo, eu conheço muita gente que fala mal de Saemon. Que, aliás, na verdade, Horaz e Saemon, ao meu ver, eles têm um ritmo meio parecido também, tá ligado? Aliás, assim, o Delta Episode arrastado num jogo de 30 horas é Saemon, na minha opinião, tá ligado? Que aí eu acho que é, tipo, porque o Delta Episode você falou que você gostou bastante do Delta Episode, mas eu acho que o Delta, assim, eu acho, né? Do jeito que eu joguei dessa forma, foi mais ou menos desse jeito que você falou, de que o jogo, que eu não tenho domínio nenhum pelo jogo, tá ligado? Tipo, eu tenho que simplesmente ir do ponto A ao ponto B e fazer alguma coisa. Isso é decepcionante também no episódio Delta. Então, muito decepcionante isso. Mas isso eu só senti no Delta Episode, em Horaz. E em Saemon isso acontece bastante. E o Saemon não consigo jogar. Em Sword Shield isso também acontece. Principalmente quando eu rush rushei o jogo. Quando eu rushei sem o Sword Shield, eu senti isso muito, tá ligado? Eu senti o Delta Episode assim, gritando na minha cara, tá ligado? Tipo, ah, vai daqui ali, tá ligado? E me mostra uma cutscene, tá ligado? Mas o, sei lá, o Horácio eu não senti de rushado, senão. Talvez eu não sei. O Horácio foi empurrado, o que me fez, tá ligado, gostar de Hoenn, porque antes disso eu só tinha traumas. É verdade, né? E eu não tô falando nem do lance do Pokémon voltar, não, velho. Eu tô falando do... cara, as Shiny que eu pude pegar, só que não tinha como, tá ligado? Deu zica. Cara, é um negócio... Tipo, eu perder pro Oli no fiozinho, nossa, assim. Tem que fazer não a Victory World inteira. Não perder pro Oli. Eu aí caiu o respeito. Cara, eu tava lá e mereceu sofrer. Pô, mas voltando só a falar um bagulho de Heart Gold Soul Silver aqui. Tecnicamente, a gente já discutiu bastante sobre isso também em outros casts, mas a Gold Silver e Heart Gold Soul Silver por, né, extensão, o arco em Johto, eu não digo que ele seja meio curto, porque não é. Você tem que batalhar com o ginásio, você tem que fazer os rolês lá e tudo, tem a história da equipe Rocket e tudo mais. Mas ele, em questão de level, né, os Pokémon tem um level um pouco menor. Em Heart Gold Soul Silver eles até aumentam um pouquinho, mas ainda assim o level dos bichos é mais baixo do que, por exemplo, nos jogos de Kanto, ou de Hoenn, ou de Sinnoh. Por quê? Porque tem mais conteúdo depois, né? Então, tipo, aonde que é o final, entre aspas, de Gold Silver, né? É na batalha contra o Lance ou é na batalha contra o Red? Qual que é o verdadeiro, entre aspas, final, né? Tipo, você zerei no Heart Gold Soul Silver, né? Zerei aonde que entra ou zerei, né? Você assistiu o crédito com o Lance ou você assistiu o crédito com o Red? É um pós-game, né? De certa forma, mas é o verdadeiro final, assim, se você quiser colocar assim, né? Tipo, um verdadeiro final verdadeiro, assim, pra valer, né? Uhum. Você chegar no final Red, mesmo, então. Uhum. A batalha contra o Red. Eu acho muito da hora. Tipo, depende, se for da história, aí eu nem considero o Lance como final, tá ligado? Pelo menos não é a primeira batalha contra o Lance. É complicado. É complicado. Pode falar. É complicado porque, tipo, é até difícil considerar Kanto como um pós-game, sabe? Porque ele é grande, não é exatamente pós, você faz muita coisa, tipo, é como se quando você vence Elite 4 a primeira vez, você tá dando você fica no meio da história. Mas ao mesmo tempo a história se fecha lá também, né? Tipo, o resto é só bônus. Tá meio complicado, então. Mas é um pós-game muito grande. Só que aquilo, o Red, cara, ele é o maior desafio do jogo. Sim. Sabe? Tipo, eu não sei se é verdade ou não, mas eu ouvi boatos que... Não sei se em Heart Gold Soul Silver isso acontece, mas em Gold Silver dizem que ele é o único treinador que tem EVs treinados no jogo. E que, tipo, ele é realmente o maior desafio. Ele é a fronteira final, vamos dizer assim, sabe? Tipo, do rolê todo. Então, faz sentido que o zeramento seja aí, que você feche esse ciclo enfrentando o primeiro protagonista. Mas, ao mesmo tempo, a sua jornada meio que, tipo, tem o fim clássico ou o final da liga. Então, acho que é por isso que tem nos dois, sabe? Tipo, acho que é como se fossem os dois finais do jogo. Sim, exatamente. Se Pokémon se chamasse Pokémon Johto, aí beleza, eu consideraria o Elite Four como se fosse o final. Mas quando a gente fala Gold e Silver, é que a gente geralmente relaciona o nome do jogo com a região. Mas não, a gente compra um jogo, a gente compra completo, né? Então, pra mim, eu tenho por essa também que, tipo, o Kanto não é um pós-game e sim uma continuação também. Sim, O que é diferente, por exemplo, em Emerald, que você termina e você vai batalhar contra o Steve numa caverna também. E você... Aquilo pra mim é mais pós-game, você não tem um desafio tal. O jogo já tá completo. Não sei. É difícil. Eu meio que... Assim, é meio foda. Eu considero um pouco pós-game. Ele é um pós-game mais intrínseco à história principal, porque é uma região inteira, né? Tipo... Uhum. Mas assim, tem bastante coisa pra fazer em Kanto? Tem. Mas em questão de história mesmo, não tem quase nada. Tem o bagulho lá das partes lá em Cerulean, que você tem que devolver os negócios pra poder usar a Pokéflauta no celular lá, tá ligado? Mas meio que Kanto vira um boss rush, tá ligado? Tipo, você batalha com os caras lá, você tem que ir lá pra... Não que a quest principal não seja essa também, né? Tipo, você tem que ir, né, nos ginásios pra ir batalhando, mas... Sei lá. O level dos ginásios, ele nem altera tanto assim também, né? Em Heart Gold Soul Silver, em Kanto, no caso, né? Ele é mais, literalmente, pra você batalhar, exceto o Blue, né? No caso, que é mais forte, e depois o Red. Então, não sei, é muito difícil mesmo de categorizar. Eu categorizo como pós-game, mas eu não vejo ao mesmo tempo que você zerar Heart Gold Soul Silver seja... passar, parar no lance, tá ligado? Eu acho que se você parar no lance, você tá errado. É uma coisa tipo assim, você faz se você quiser, se for interessante. É. Né? Tipo assim, é isso. Tipo, eu nem considero lá, por exemplo, no Sword Shield mesmo, aquela história dos irmãos gêmeos lá, eu nem considero aquilo um pós-game porque você é obrigado a continuar. Ele é no máximo uma cena pós-créditos. Agora, nos jogos, tipo, por exemplo, a Battle Frontier, você não é obrigado a fazer a Battle Frontier. Tá lá, tipo, eu mesmo, gente, por incrível que pareça, eu como nunca tive Emerald, eu só jogava no emulador, e aí eu tive problemas com o emulador, tipo, eu tenho um trauma com o Emerald, que nunca consegui chegar na Battle Frontier, sempre dava algum BO na minha rua, alguma coisa assim. Então é uma coisa que eu quero retomar, reparar isso em breve. Mas eu nunca joguei Emerald, ou a Battle Frontier no Emerald, mas tudo bem. O jogo, a história do jogo eu vi toda, eu passei por tudo. Então assim, é algo que é bem, bem suave. Agora, a região de Kanto, se você não faz isso no jogo, Soul Silver e Heart Gold, cara, tipo, é incompleto, sabe? Não tem como você dizer que, você pode parar aí. Isso que eu não quero parte da experiência, né? Eu acho que faz parte da experiência. Até porque, se, tipo, é meio foda, porque, por exemplo, antes mesmo de você ir pra Kanto, de fato, você vê Kanto. Isso é muito sacanagem, né? É verdade. Porque é verdade. Os caras... Nossa, eu lembro até hoje, tipo, da época de Gold Silver, tá ligado? Que você dá surf ali em New Bark e você pisa, vem um gordinho lá e fala assim, você deu seu primeiro passo em Kanto, filha da puta. Deixa eu ir pra Kanto, filha da puta. Mas aí a gente tem que ir pra liga, né, e tal. E a gente só libera depois, realmente. É meio complicado, de fato. Porque, assim, querendo ou não, você passou da Elite Four, tá ligado? Você passou da Elite Four já. Você é, de certa forma, um champion. Que não entrou ali no rolê. O Blue até chama, você fala isso, né? Ah, você é um campeão de Johto e tal, né? Esse é o poder dos caras do campeão de Johto e tal. Quando você vai batalhar com ele, né? Pelo menos no remake, no original eu não lembro se ele fala. Mas, Gusta, assim, o Delta Episode pra você é pós-game? Delta Episode é pós-game. Eu tô perguntando sério, Gusta, pra você é pós-game? Não, pra mim o Delta Episode é um pós-game. Curto, pequeno e... Okay. E assim, podia ser mais, mas é. Sim, ok. Mas assim, então, é porque concordo, ele faz parte do pós-game, porque em horas também tem aquele lance do Rupa e dos anéis, se pegar os lendários, isso também é um pós-game. Sim, não é a única coisa do pós-game, mas faz parte. Mas porque, técnica, assim, é verdade. Em Sword Shield, você não é obrigado. Não, você não é obrigado a lutar com os irmãos. Tanto que quando você zera, quando você volta pra sua casa, quando você vai pro mapa, o que mostra lá é tipo, mano, agora você tem toda a região de Galar pra você explorar. Assim, a única dica que você tem de encontrar alguma coisa é o Hop, tipo, falando, ei, cola ali que a gente vai ver uns negocinhos estranhos na floresta. Bora, mas é isso. Na floresta. Se você quiser seguir sem ir pra esse canto, você pode seguir. Ah, é verdade, tá certo. Aí, tipo, você pode, assim, né, é que você vai querer, provavelmente, capturar um lendário. Aí sim, você vai exatamente. E faz. Mas não é obrigatório, não. Na minha cabeça era sequência direta. Você já era enviado pra lá. Não, mas não é. Você escolhe. Nesse sentido, o Horaz, ele parece até... O Delta Episode, né? Ele até parece um pouco mais campanha direta. Porque você teve o ending, de fato. Você batalha com a Mei, né? Nos créditos, entre aspas. E depois você já entra na intro do Delta Episode, né? Tipo, e ele já te joga no começo da história. Se você vai seguir ela ou não, aí são os 500. Mas ele já te joga no meio do rolê, de fato, né? Né? Tipo, que aliás é um belo começo, diga-se de passagem. É um belo começo. É um belo começo. Só voltando rapidinho, Heart Gold Soul Silver também. Tem uma coisa também, voltando àquele assunto sobre a gente achar que não ia ter remake de Johto e ficar esperando. Na terceira geração, a gente teve primeiro Rubi e Safira e logo em seguida Fireheart Leaf Green. Sim. E só depois Emerald. Exato. E foi totalmente ao contrário na quarta geração. Porque assim, lançou Diamond Pair. E aí a gente ficou muito na hype pra ter Heart Gold Soul Silver, né? A gente ficou especulando e tal. Quando viu Platinum. Aí eu lembro que naquela época, todo mundo deu uma brochadinha, assim, leve, assim. Porque, tipo, a gente achou que talvez a fórmula seria primeiro os jogos pares, né? Depois os remakes depois remake, e depois a continuação. Versão. É verdade. E eu lembro muito da nossa frustração. Não frustração assim, nossa não vou jogar Platinum. Vão me matar. Não é tanto assim também, né? atento. Mas era algo tipo, ah, para Platino, que legal, a gente vai voltar pra Sinnoh. Ah, vamos, legal, vamos. Eba. Cadê meu Jotô? Foi mais ou menos isso. É, eu, verdade. Verdade, rolou isso mesmo. Eu lembro também que tinha muito parte do hype em cima de da ideia, né, de se ter. É porque em Fire-Red Leaf-Green eles botam o Silver de certa forma lá, né? Tipo, eles falam de um menino de cabelo vermelho e tal. E tipo, ah, aquele comichão, né? Tipo, bater alguma coisa em cima. E depois eles, de fato, em Heart of Gold Soul Silver, fazem isso, né? Que nem o que o Augusto falou lá do evento lá do Celebite levar passado e tal. Mas uma coisa que... Só concluindo rapidinho. É, uma coisa que na época ninguém, de certa forma, pegou, porque não tinha nem como pegar isso de fato, mas eles tornaram, entre aspas, tinha um indício de que teria mais coisa ali em Heart Gold Soul Silver, tá ligado? Que, tipo, viria uma outra região. Que era o Grant da equipe Rocket que rouba as partes do bagulho lá. E ele tem um dialeto estranho, ele fala de forma diferente. E esse maluco aparece depois em Black White, tá ligado? Porque ele é de Unova. Tipo, depois de abandonar a equipe Rocket, porque a equipe Rocket foi desfeita, de fato. Então, tipo, é um detalhezinho assim que na época ninguém percebeu, de fato, né? Tipo, ah, é um maluco que tá falando diferente aqui, ele fala engraçado e tal. Mas é só isso, né? E isso é muito legal. Eles sempre dão pistas, né? Tipo, a gente teve aí no XY aquele souvenir estranho que remetia à Alola. Uhum. Então, a gente tem agora, né, esses indícios da região baseada no Egito, porque... Né? Tipo, tem várias teorias aí que eu li falando, por exemplo, que o Leon, talvez, a família do Leon e o Hop, né, talvez sejam dessa região, porque na casa deles tem lá uma pirâmide, umas fotos, e até a pele deles é mais morena, então talvez eles venham daquela região. Ih, virou Yu-Gi-Oh! Então, virou Yu-Gi-Oh! Agora essa porra. Então, é moreno, veio do Egito. Sacanagem. Não, mas eu só lembro daquela música do El-Chan, velho. Essa é a mistura do Egito. O jogo também é um jogo, né, baseado no Brasil e no Egito. Caraca, e essa aí? Essa aí tinha que ser o Pokémon Segura e o Pokémon Chan. Exatamente. Aí ele escolheu e aceitou El-Chan, tá ligado? Com o Pad Washington ia ser o Champion. Exatamente. Coloca a Sheila Mello em um jogo como capa e a Carvalho no outro como capa. É, não, são de líderes diferentes, tá ligado? Tipo, em Sword Shield. A Carla Pérez ia tentar retomar o controle da região e ela ser a vilã, tá ligado? Exatamente. O Xande, né? Ela e o Xande são os vilões, tá ligado? Então ela seria aquela secretária lá do Charming, seria, né? Tipo a Oleana. Isso, né? Exato. Baiana? Alguém falou isso? Baiana. Pô, eu comprava, eu jogava esse jogo. Falou Game Freak, fica esperto aí, hein? Em vez de fazer curry e fazer puffin, você ia fazer acarajé. Você ia fazer acarajé, seria exatamente. O famoso Pokémon... Tapioca. Pokémon babá, né? Pokémon ali, Pokémon babá. Ali babá. Califa tá de olho no biquíni dela. É isso aí, top de base. Mas da hora seria as OSTs, né? Todas com as músicas. Qual música do Chan seria a música de Gym Leader, por exemplo? A Boquinha da Garrafa, talvez? Boa! Boquinha da Garrafa não é o Chan, tá? É Companhia do Pagode. É Companhia do Pagode e tal, é verdade, desculpa, é verdade. É aquela da corda, não é? Como que é? Ah, do bambolê. Bambolê. Bambolê, é verdade, bambolê. É do bambolê, tá na corda, que é tipo... A pegada do bambu, do bambu, bambu, do bambu, do bambu, do bambu, do bambu, do bambu, do bambu, do bambu, do bambu, do bambu, do bambu, do bambu, do bambu, do bambu, aonde que a gente foi parar? Não, e aí, tipo, os caras falam assim, vai, e aí, tipo, aí a plateia, tá ligado? Tá ligado? Ah, muito bom, mano. Você é louco. E aí, tipo, as batalhas. A Sheila Carvalho é a nova Lore do Chan. As batalhas de líder de ginásio são, tipo, na televisão de domingo, tá ligado? É programa dominical, tá ligado? Com a banheira do Gugu ali atrás, tá ligado? O novo contest seria a banheira do Gugu. É, exatamente. É o minigame, tá ligado? O rolê não era ser champion, era virar a nova loira do Tchan, né? Exatamente. É assim que você participa desse jogo. É verdade. Pô, mas o pior, sabe o que é pior? Ela vai pra Unova ficar na praia. Ou seja, ela, né, tem um gosto ali por praias. Logo. Brasil, né, mano? Uma loira do Tchan. Uma bela loira do Tchan. Tá dando seu passado, Cíntia. Depois antes de virar Champion. Loira do Champion. Loira do Champion. Ai, caralho, muito bom. A gente falou dos lendários em Heart of Gold Soul Silver, né? Mas tem uma coisa que eu... não é que eu acho ruim, mas eu gosto que o original faz, é, porque eles não colocam o Mewtwo, né, no original, né, obviamente. Uhum. É, Milton. O Milton. Mas ele lá, eu não lembro se é lá na caverna ou onde que tem, tem o Berserk Genie, né, tipo, que é o item lá que... Nem lembro que item faz, acho que ele aumenta status, né, e deixa você confuso, alguma coisa assim. Na segunda geração. E na quarta não tem isso, infelizmente. Eu acho que até pra tirar um pouco uma imagem, sei lá, estranha do Mewtwo e tal, mas... Eu gosto muito desse rolê do Berserk Genie. Gostaria que tivesse no remake, de alguma forma. É uma pena que não tem. Mas eu acho da hora o fato de ter o Mewtwo, de fato, né? A caverna do próprio... É muito legal. A Cerulean Cave lá tá muito da hora, de fato. Eu tenho uma dúvida do rolê do Heart Gold Soul Silver. A Ariana é mãe do Silver? Aquela... Não. Ruiva da equipe Rocket? Não. Acho que é só não, coincidência mesmo. Mano, ela parece com a Silver. Então, isso aí é tipo o que falam. Isso aí, ela é mãe da Mars. Da Mars? É, da Team Galactic. E do Silver. Ah, é irmã mais velha. Então, o Silver é irmão da Mars. É irmão da Mars. Nossa. Gente, passando na meia-noite a gente vai muito longe, né? Meu Deus. Fanfic aqui, ó. Fanficou já. Começou a ficar. Nossa, não tá nem ligado. Eu vou fazer o paralelo em Boruto. Falam que o filho do Rock Lee é filho do Rock Lee com a Tenten, mas eles não são um casal. Eita. Coisa de uma. É porque eu não sei se vocês estão ligados, mas aparentemente rolou o surubão de Konoha e todo mundo decidiu ter filho junto. Não, isso sim, obviamente. É, o bicho. Né? Mano, pós-guerra, né, mano? Todos acabou os a guerra. Estão ali tudo na escolinha junto. Mano, acabou a guerra. O que você vai fazer além de transar? Não tem nada pra fazer, mano. Vamos ver o que vai dar os novos jutsus. É, exatamente. Gente, não é querendo apontar nada do tipo, mas o Giovanni, eu acho que ele pegou a Demir lá do Team Rocket, né? Deve ter pegado. Será que é por isso que o Silver é sequelado? Mas aí ele estaria reclamando da mãe também. Tipo, ele não tava reclamando eu só do pai. Eu acho que ele é filho de uma Grunt qualquer aí que o Giovanni pegou. Nossa, eu acho que sim, é isso. Nossa, boa. Eu acho que deve ser. A mãe nem sabe. Nem foi criado. O Silver foi criado pela avó, provavelmente. Não, porque a Madame Boss morreu. Não, pela avó da mãe, sei lá. Ah, tá. Ou por alguma avó. Não precisa ser avó de sangue também. Pode ser outra. Pode ser a avó da Cynthia. É verdade. Irmão que é a única avó que tem nos jogos aí. No mangá, o plot é muito mais legal, porque o Silver e a Blue, eles são sequestrados pelo Price, pela organização maligna do Price. Isso é muito loucura, né? Assim, é da hora, mas é muito doideira, né? Mas uma coisa que eu fico feliz que eles não mudaram no remake foi que o Silver ainda chutou sua bunda. Ah, isso é muito bom. Isso é legal. Eu tô louco pra ver um remake de Heart Gold Soul Silver, de Gold Silver. Sim, sim. Pra ver a cutscene dele chutando assim, mas com uma força. Você caindo assim no chão de quatro. Exato. Pokémon Let's Go. Centrate, Pokémon Let's Go. Exato. E esses dias no Discord que o pessoal tava falando do. Acho que. Não lembro nem que foi de onde surgiu o assunto, mas falou-se sobre o time do Falconer, tá ligado? Como o primeiro líder de ginásio de Johto não tem Pokémon de Johto, tá ligado? Ele tem um Pidgey e um Pidgeotto, tá ligado? Ele vai ter um Kukuchi, né? Ele podia ter um Kukuchi. Tá ali do lado, tá ligado? Tá ali do lado. Não, o cara da Sprout tá Orusa, tá ligado? Um Kukuchi, mano. Não, ai, cara. Sai do ginásio e você tropeça num Kukuchi, tá ligado? Exato. Porra, Falkner, você tá sacanagem. É que o Falkner, ele tem hábitos diurnos. É, verdade. Pode ser, é verdade. Pode ser um negócio desse mesmo. Tá errado, tem engraçado. Que ser baladeiro. Mas se for ver, o primeiro líder de ginásio que tem um Pokémon efetivamente o principal de Johto é a Whitney, de fato. E assim, por muito pouco também, né? Porque ela flertou ali com a Clefairy, né? O Bugs realmente usa um Scyther, né? Quando não tem, O Norman não, o... O Norman tá meio longo, mas ele é de Johto também, tecnicamente, né? É, ele é de Johto, tá errado não tá, né? Já comecei tudo, né, velho? Mas é verdade, o Chuck, ele... Aliás, o Mort, ele não usa de Johto também, mas também, né? Ele usa o Miss Drivus, não usa? Não, usa nada. Não, usa talvez uma rematch, mas eu não usa, não. Ah, tá. Ele usa dois, acho que dois... Não, eu acho que é um... Dois Haunter e um Gengar, dois Gengars. Né? Dois Gengars? Eu não lembro agora. Mas ele usa Haunter e Gengar, esse é o... E o Chuck usa um Poliwrath e um Primeape. Tem mais algum? Aí só tem a... Por que que o Chuck só... Magnamite lá? Por que que o Chuck só tem dois? Ele usa o Hitmon Top também. Não, o Hitmon Top ele não usa, não. A Jasmine, ela usa o Stilix, né? A Jasmine, ela senta no Magnemite e usa o Stilix. Nossa, realmente, ele só usa dois. Caraca. Ele só usa dois, é muito idiota, né, mano? Os caras só usam dois Pokémon, mano. O Bugs usa três, mano. Por que que mas ele também usa um Metapod e um Kakuno, né? Porra, Bugs. Nem pra usar um Spinarak, tá ligado? Caralho, Bugs, mano, os caras são muito burros, né? E o ginásio do Bugs em Hard Gold Soul Silver tem os Spinarkzinhos na que você anda. É verdade, né? É verdade, mano. Pode crer. Tem Ledba. Até umas meninas lá que usam Ledba e Spinarak. Por que que o Bugs não usa? É que o Scyther de fato é uma boa opção, de fato. Não vamos negar que realmente é. Sim, mas é, com certeza. Que loucura. Não, né? Depois quem é o Price. Price usa bastante, né? Ele usa o Dewgong aí, ó. Dewgong. Ou ele usa o Seal agora, não lembro. Você que manja. Acho que o Price usa um Dewgong, não usa? Ele usa o Seal, Dewgong e Pulaswine. Pulaswine, né? Topzera. A Lance mulher? Lance Genderbrand. É, não usa... é Price, é tipo a Voltaray. Ela usa o Kingdra. Ela usa o Kingdra. Todo personagem que tiver Dewgong é parente da Ray. Exato. Puta não, que pariu, tem... gente. Essa Jean Leader é a única Dragon Trainer de verdade no jogo, né? Porque quem é Dragon Trainer não é Dragon Trainer, né? Do Lance ela é Bird Keeper, né? Lance Bird Keeper. Ele usa um Dewgong e Pulaswine. Aí no Heart Gold Soul Silver, quando você dá rematch, ele tem Dewgong, Mamoswine, Walrein, Froslass, Bulmasno e Blade. Aí é caralho! É, os caras capricharam nas rematch, mano. Aliás, é verdade, né? Tem rematch, né? Em Heart Gold Soul Silver. Isso é muito bom. Do dojozinho lá, que eles finalmente descobriram alguma coisa pra aquele dojo servir. O casaquinho do Price é mó bonitinho no Heart Gold Soul Silver. Eu compraria, que acho fofinho. É verdade. Em Gold Silver ele é tipo Chaves, tá ligado? A camisa listrada, uma bermuda e é isso aí, tá ligado? Só faltou o suspensório. Eu acho engraçado. Ele em roupa. Ele é hidroginado de gelo, mas usa aquela roupinha, tipo manguinha curtinha listrada, bermudinha e chinelo. É, exato. Ginásio de gelo. É verdade. Muito é bom. É verdade. Isso é da hora, mano. Aí no remake eles deram uma roupinha melhor pra ele. Esquecemos de falar uma coisa muito importante: TechPix. Os Pokémon que se mexem quando você joga Pokébola, que apareceu em Platinum. Uhum. Sim, verdade. Mano, isso foi uma das maiores coisas quando a gente viu os primeiros trailers de Platino. Foi ver, tipo, o Infermape lá. Tipo, você joga ele. E aí, tipo, ele aparecia, assim, se movendo. Foi, tipo, uma das primeiras coisas que a gente teve de animação, assim, fora a época de Crystal, né? Não, teve em Emerald. E Diamond Pearl também teve. Diamond Pearl, Emerald, sim. Mas assim, tipo, de adição nova. Porque até antes, a gente não tinha nem treinador se mexendo, nem o Backsprite se mexendo. E isso foi adicionado em Platino. Ah, sim, é verdade, o Backsprite foi. Em Hard Gold Silver, consequentemente, também. E os trainers conversando foi um negócio da hora também que eles adicionaram mesmo. Trainerzinho aparecendo no final da batalha assim, não vou perder. Aí ele vai e perde. Fala, puta, perdi. Muito bom. Ai. Aliás, a gente não falou do a gente falou do pós-game, de certa forma, ou não, né? Considere ou não o pós-game de Gold Silver, mas a gente não falou do de Sinnoh, né? Que é o... Caramba, verdade. Porque... Cara, eu adoro o pós-game de Sinnoh, que tem toda aquela parte do Looker, e você ir pra aquela ilhazinha lá top, você encontra o pai do Barry, que é... É, o Palmer, pode crer, né? Palmer, não, você ganha uma casa, velho. Ganha uma casa, puta que... Você ganha uma casa, velho. Você ganha uma casa, velho. Porra, pode crer, né, mano? E tem a música de Hoenn ainda. Tem um remix da música de Lily Cove. Lily Cove, dá pra colocar na rádio. Casa, né? Pra você. É muito da hora. Aliás, nossa, o... Desculpa te cortar, mas eu lembrei agora que a primeira vez que eu vi um jogo da quarta geração, eu tava num ônibus, indo fazer um curso que eu fazia de manhã, e eu sentei, tipo, no fundão do busão, assim, e tinha um cara na janelinha socado, assim, com o DS dele jogando. Aí eu olhei, assim, sabe, tipo, meio de lado, assim, eita, caralho, isso parece um jogo de Pokémon, mano. E foi aí que eu fui me tocar, tipo, enfim, aí que eu fui gerar um interesse em pesquisar um outro jogo de Pokémon avançado, aí eu descobri a quarta geração. E aí eu fui baixar, tipo, esse que deu o start de ter o contato, mas eu lembro dessa cena, porque era o cara, eu lembro da cena do cara passando, assim, num corredor, eu falei, mano, ok. E eu gravei aquilo, e quando eu fui jogar, é bem a partezinha quando você entra na casa ali do, que você ganha da Cynthia, tá ligado? E, enfim, só lembrei desse bagulho agora, aleatoriamente. É, na verdade você ganha do Steven, né? É que ele não aparece, né, mas você ganha do Steven. Por isso que até que tem a música de Owen lá e tal. É porque eles falam que é um cara que gosta de pedra e tal. O único cara que gosta de pedra, de fato, no mundo Pokémon é o Steven. O único cara que gosta de pedra é o Steven Rocha. O cara gosta de pedra. Te dá uma casa, o cara é traficante. Pô, é verdade, né? O cara tá cheio das pedras. Tá fazendo velho. Caralho. Caralho. Nossa, então a Devoncorp é isso, cara. Que loucura. Que desgraça. Ele é o Pablito Escobar, mano, do rolê. É verdade, mano. Ele, a vila, né, no caso, ensinou, né? É a casa. fica aí a interrogação, né, mano? Eita. É Game Freak. Gente. Eu acho legal que a Game Freak levou o meme muito pra valer, tá ligado? Não, e o pior é que, tipo, isso fora daqui não tem nada, não tem nenhuma conotação, né, mano? Não, mas, tipo, aqui combina tão perfeitamente isso. lá pra fora os caras tipo Steven Stoned, tá ligado? Acho que no máximo isso. É, mas o... É que são... Steven Pedregulhos. No Pokémon Masters eles fazem essa piada que, tipo, tá todo mundo lá, tipo, o evento do Steven... vamos subir essa montanha aqui e vamos pegando umas rochas que todo mundo achar bonito. Aí tá lá, tipo, o Steven catando... Mano, imagina, tipo, uma senhorinha, tá ligado? Catando coisa no chão, é o Steven catando pedra, tipo, a cada dois passos. Assim. Justo. Acho justo, até. Maníaco das pedras, tá ligado? É o fóssil maníaco que cresce na vida. Exato. Que é o teu pai rico, né? Fóssil maníaco do pai rico. Quem assistiu Uncut Gems vai ligar que ele é muito o Adam Sandler, velho. Porque o Adam Sandler é o loucão das pedrinhas lá, preciosas, os anelzinhos lá com... Ah, é? Eu não assisti ainda. Assistam que esse filme é muito legal. Parece ser bom, mesmo. A fazenda tá valendo 1.117 bilhões. Olha, uma outra coisa que a gente falou brevemente, mas a gente não abordou tanto, mas Sinnoh tem uma quantidade absurda de lendário, de fato, né? A gente vai lá pra cima na Stark Mountain, tem o Heatran e tal, mas é só um dos milhares que tem, né, em Sinnoh, né? É a geração que mais tem, de fato, lendário, né? É, e boa parte dos lendários, eles têm eventos que ativam com eles, tipo, o evento do Darkrai é muito legal, que aí você... Assim, não é só você encontrar o Pokémon, você tem uma historinha envolvendo ele, a Cresselia também tem uma historinha. E aí tem a lança da Cresselia com Darkrai, o Shaymin também naquele jardim. É, o Heatran, tá aquele esquema de junto com o... É Buck, eu acho o nome dele. Buck. Você vai junto com ele. É, o Rotom, nossa, a história do Rotom é maravilhosa, que é toda assustadora. Então, é um jogo que traz muita história. Eu sinto falta disso, porque atualmente tem os lendários, é tipo, tá lá o lendário, vai lá pegar. Nem vai lá pegar, os caras que te entregam, tá ligado? Os caras te dão, Vai ter os lendários agora em Sword Shield, vai ser provavelmente, tipo, você vai no subterrâneo ali, vai esbarrar com um, esbarrar com outro. Similar foi em horas com os spots do Rupa, né, dos anéis. Sim, o que eu acho chato, acho que, tipo assim, é legal quando você envolve as lendas com uma história e tudo mais, que vai ser o caso do Kung Fu, e acho que também vai ser o caso do, esqueci o nome da coroa, né, o Pokémon coroa lá. Cauliflex? Isso, alguma coisa assim. E assim, faz todo sentido, porque, cara, o nome já tá ali, é lenda, tá ligado? É lenda. E assim, entre lenda e mito, é tudo sinônimo, então meio que foda, tá ligado? Tem uma história ali por trás, e quando você só coloca um carinha falando, ai, tinha um Pokémon assim aqui ano passado, meu Deus, toma aqui essa Pokébola com ele, tá ligado? Porra, isso é muito bizarro. Assim, acho que dentre as soluções recentes que eu mais achei interessante pra isso, que ainda não é ideal, porque a ideal é você ter todo o negocinho, e aí tudo bem, né? de outra região, tipo, é lendário de outra região e Ultra Beasts, mas é o Ultra Sun e Ultra Moon com os Ultra Wormholes, assim, e, tipo, isso é legal, você colocou uma mecânicazinha pra você jogar, pra você conseguir alguma coisa, tá ligado? E, sim, tipo, sim. E aí você vai pra uma outra dimensão, achar um bicho que tá só ali, legal. É, e cada um tem o seu próprio mundo, né, isso é bem legalzinho mesmo, né, tipo... Porque, tecnicamente, até tem as Ultra Beasts em Sun and Moon Vanilla, né? Tipo, a primeira versão, mas é só aquele negócio de você ir na rota lá e achar junto com o Locker e meio que é isso, né? No Ultra Sun e Ultra Moon, pelo menos eles colocam um mapinha e tal, isso é bem legal mesmo. Uhum. Não é o ideal, como você falou, mas é interessante. Não, o ideal é ter história, pelo amor de Deus. O ideal seria ter historinha mesmo. Eu sou até a favor que eles, tipo, de fato, vamos supor, não coloquem tantos lendários, como eles têm feito ultimamente, mas que dê um pouquinho mais de ênfase neles mesmo, que nem parece que vai ter um pouquinho ali. Apesar que eu acho que não vai ser muito focado também em história essas duas DLCs de Sword Shield, mas pelo menos um pouquinho vai ter, né? Um pouquinho de contexto ali. Eu acho que vai ser massa. É. Gostaria que fosse assim também. Além desse rolê dos lendários na quarta geração, tinha também um rolê de você ter alguns personagens que eles não eram líderes, não eram Elite Four, mas eles eram importantes porque eles eram seus companheiros. Você ia e encontrava eles em determinada rota ou floresta de Sinnoh. E no final, eles te ajudavam em aquelas batalhas colaborativas na Battle Tower. E isso era muito legal. É, também, esses personagens eram bem legais mesmo. A Cheryl, o próprio Buck, né? Ele era um desses personagens também. Sim. E era da hora mesmo. Tipo, o maluco lá que dá o Riolu. Piolo, esqueci o nome. Que era do filme, né? É, o maluco do filme. Igualzinho o maluco do filme, né? O maluco do filme, basicamente. Muito da hora isso, de fato. Saudade de Sinnoh. E aí, você acha que vai ter remake mesmo ou vocês droparam já da ideia de remake? Ah, eu acho que vai rolar, acho que virou tendência. Tipo assim, pra mim é aquilo, como a gente teve com Horas, eu acho que Horas decretou que sim, eles querem fazer remake mesmo. Uhum. E eu só acho que ainda não é o momento, eles vão trabalhar esse ano ainda as DLCs, mas o remake vem, sabe? Eles vão trabalhar isso, tem muitos indícios já, acho que esse remake vai acabar surgindo inevitavelmente. Uhum. É fácil, né? Tipo, crendo ou não, eles sabem que a gente tá sedento por Sinnoh. Eu vejo que a fanbase de Pokémon já tá especulando bastante. É engraçado que parece que realmente a gente vai se instruindo, vai batendo o fator nostalgia, e aí cada um vai comentando, e aí, tipo, quando vê, tá todo mundo esperando muito um remake de Sinnoh. Sim. E como aconteceu com Horas, como aconteceu com Heart Gold, Soul Silver. Então, tipo, pra eles é um dinheiro fácil, porque assim, eles vão precisar só investir em questão de gráficos e de construir o jogo, mas eles já têm a engine pronta, que eles podem copiar, talvez, de Sword and Shield, e a história já tá pronta, né? Porque é só copiar a história de Sinnoh e colocar nos novos gráficos. É. Então, com certeza vai... O esqueleto já tá prontão, né? Tipo, é só montar e mudar uma coisinha aqui e ali, porque... Isso é uma coisa também que eu, tipo, notei... Aí, assim, aconteceu quase nada em Firehead Leaf Green de mudança pro original, a não ser a CV que eles adicionaram lá e tal, mas não era uma quest obrigatória necessariamente, a não ser ali no começo, aliás, no final do jogo que você tem que ir pra CV quando você chega em Cinnabar, né? Quando você derrota o Blaine, você tem que ir uma vez pra CV, mas depois você pode ir embora, tá ligado? E continuar o seu rolê. Em Johto, eles modificaram um pouco a história, tipo, colocando mais ênfase nas Kimono Girls e tal, e dando mais também importância pro Ho-Oh e pro Lugia em cada versão. Então isso é, tipo, eles já mudaram um pouco mais do original, que talvez fosse até por limitação mesmo da época, né? Em Horaz eles também fizeram isso de certa forma, colocando o próprio Delta Episode, né? Tentando justificar todas as... o porquê o Art e o Max são estúpidos, tá ligado? Porque, tipo, não faz sentido nenhum eles quererem fazer aquilo de fato, mas vamos lá, né? E colocando a Zinha no meio, colocando... dando mais ênfase também no Steven, colocando o Latias na sua mão pra dar o Sword e tal, tudo mais. E até o próprio Malville, né? Eles mudaram muito uma cidade, tá ligado? Que, tipo, até então não era tão... É. Tipo, eles jogaram Malville fora e colocaram outra. Exatamente. Não é, tipo, como... Uma new Malville. Era Smallville, na real. Exatamente, agora é Malville. E faz até sentido, porque Mal, né? Poderia ser uma trocadilha aí com Shopsense, mas enfim. E eu sinto que, tipo, se eles forem fazer um remake de Sinnoh, eles devem até mudar mais, tá ligado? Do que as outras versões mudaram, saca? Mas eu acho que é até bom, tipo, que se mude um pouco mais, porque eu acho que... É que nem a gente vê hoje em dia nessa onda de remakes aí que estão fazendo, né? Fizeram Final Fantasy VII, fizeram os Resident Evil aí que estão mudando coisa também. Não muito, mas estão mudando o suficiente pra ser um jogo novo, tá ligado? Acho que é justo, tem que fazer isso mesmo. Gostaria de ver uma Sinnoh nova, de fato, com a ótica de hoje, tá ligado? É, eu tô vendo claramente eles misturando aí o Giratina com o Eternatus. É, dá pra fazer com certa facilidade. Nossa, mesmo, né? É verdade. Eu acho que nesse momento com o remake de Sinnoh eu tenho bastante dúvidas pra saber se eles vão tentar levar de alguma forma, se sair nessa geração, né? A gente especula que sim, né? Mas se sair de fato nessa geração, se vai ter relação com o Daramax de fato, alguma coisa. Desculpa te interromper, mas eu... É lógico que é tudo ilusão de fã, mas seria o primeiro remake depois da adição das Regionals Variants. E seria uma sacada muito boa eles incluírem evoluções regionais ou regionais variantes de alguns pokémons que foram incluídos depois da quarta geração. Tipo, legal. Isso seria da hora mesmo. Sei lá, coloca um... Pensa num pokémon, sei lá, que não é da quarta geração. Sei lá, o Yungus, que a gente sabe que não é de Alola, tá ligado? O Yungus, tipo, coloca uma regional variante lá pra Sinnoh e uma outra evolução. Seria muito top. É, isso seria da hora mesmo. Seria uma ideia muito interessante. Mas acho que não vai acontecer. É, eu comentei uma vez com o Danny, o que um receio que eu tenho com o remake de Sinnoh, de fato. Todos os remakes eles costumam adicionar coisas, né? Tipo, mesmo que eles retirem uma coisa aqui ali, eles costumam adicionar coisas no geral. E esse vai ser em questão até de gameplay, sabe? E esse vai ser o primeiro remake que a gente, tipo, que eu, por exemplo, saiu com duas telas e agora a gente só tem uma tela, tá ligado? Então eu tenho receios do que eles vão fazer, tipo, a solução que eles vão encontrar pra, por exemplo, um pocket. Não que isso influencie muita coisa, porque o mais importante, entre aspas, é a jornada ali e os negócios e tal. O pocket era um extra ali, né? Mas o resto meio que vai se resolver, mas eu fico em dúvida, tá ligado? Como é que isso vai se resolver e fico curioso pra ver o que vai dar no fim das contas, mas... Eles vão pegar o Rotom e tacar no Pocket, pronto. Exatamente. Rotom Pocket. Até que não seria uma... Assim, não gostaria? Não gostaria, não. Já usou demais essa ideia aí, mas seria justo. Eu até imagino que, tipo assim, talvez nessa onda que eu falei do Giratina com o Eternatus, talvez, assim, eventos da Namex, que até o momento eram só exclusivos de Galar, começam a ocorrer caem algumas coisas, né, das Wishes... Wishing Stars, Wishing Pieces, né? Em Sinnoh e tudo mais, acontece. Tem alguns desses eventos. Talvez justamente por conta dos rolês que a equipe Galactic tá fazendo pra poder pegar, né, fazer a distorção do tempo e do espaço. E aí, mas eu acho que, tipo assim, na jornada regular você não vai poder fazer o Dynamax. E aí, num eventual final da história, antes da Liga, e talvez na Liga você consiga usar. Na batalha contra a Liga você consiga usar o Dynamax, porque vai ter estabilizado, e aí vai criar alguma coisa assim e tal. E aí teria uma super wide area pós-game, sabe? Eu imagino algo nesse caminho. Seria lá de cima, né? Lá no pós-game lá, daria pra fazer fácil uma wild area mesmo. Eu até acharia justo, pra ser bem honesto, se fosse só lá. Gostaria que tivesse mais, né? Mas seria justo. Também tem outro até, tipo, por exemplo, Let's Go foi um remake que saiu na sétima geração, mas ele bebe muito do visual, da estética de Horaz ainda, né? Mas... A tendência é que esse remake de Sinnoh ele saia, seja o primeiro remake de fato que ele não siga o grid, tá ligado? Que tinha antigamente, de tiles, né? Tipo quadradinhos, que você tem os mapinhas construídos de forma quadrada. E se isso acontecer realmente, eu acho que vai ser uma ótica bem diferente pra região, saca? Tipo, total. Eu tô muito curioso pra ver o que eles vão fazer, ou se eles vão, tipo, dropar isso e vão fazer meio quadradinho de novo, como meio que Horaz fez, tá ligado? Que Horaz não precisava ser daquele jeito, mas eles fizeram daquele jeito, né? Tipo, pra retratar o original. Eu gostaria que fosse diferente, mas vamos ver, né? Como é que vai ser. E também meu sonho, talvez, de, sei lá, vem uma DLC nova em 2021, onde, na verdade, você pega um trem subaquático e vai parar em Sinnoh e nunca vai acontecer, pois Alice, desculpa. Aliás, uma coisa que eu gostaria que acontecesse num remake de Sinnoh é, tipo, que nem a gente falou, como o Sinnoh tem muito lendário, Seria um jeito de você aplicar episódios com lendários, tá ligado? Tipo, vamos supor, o episódio base que já tá dentro do jogo é do Giratina, tá ligado? E aí depois numa DLC eles adicionam um episódio do Darkrai Cresselia, depois numa DLC, uma outra DLC eles adicionam, sei lá, Charmin, Arceus, tá ligado? Alguma coisa assim, sabe? É, e o Reatran que, sei lá, tá na Wild Area, que ele tá lá coçando. Mas eu acho da hora essa pegada. É, pra eles eu acho que é comercial, porque, querendo ou não, uma DLC não leva tanto um tempo de construção igual um jogo inteiro, né? Sim. E com isso eles têm mais tempo pra produzir outros jogos. É, e a tendência é que eles vejam agora que realmente DLC vale a pena mesmo, né? Apesar de que eles já falaram algumas vezes que eles já queriam fazer DLC há muito tempo, mas eles não conseguiram fazer antes. Seja por qual seja a razão, né? Oi? São burros, não, tô brincando. São burros, exatamente. São inteligentes, eles fizeram aquela DLC chamada Tração Tramu e venderam como jogo novo. Verdade. Mas, de qualquer forma, é isso aí. Eu gostaria que saísse, mas eu gostaria que não saísse nessa geração o remake de Sinnoh, tá ligado? Eu quero muito jogar, mas eu gostaria que não saísse agora, tá ligado? Eu gostaria de ter, sei lá, mais um jogo novo, tá ligado? Um jogo novo. E depois saísse um remake de fato, mas... Mas acho que vai demorar um pouco. Acho que esse ano a gente tem as DLCs do Eyes of Armor e depois a gente vai ter a como é que é? Crown Tundra. E esse ano não sai, mas então eu gostaria que levasse mais alguns anos, tá ligado? Pra eles entenderem melhor o Switch, tá ligado? Sim, eu acho que ano capaz de ano que vem ter mais DLCs, ter mais uma pelo menos DLC, e aí talvez o jogo novo vai sair no final de 2021, sabe? Então vai ter um tempo aí de bastante pra poder lançar o jogo. Não acho que ele vem tão cedo. Se acontecesse isso, eu tava feliz. Não que eu não queira jogar um remake de Sinnoh agora, mas... E um remake de Johto? Quem quer aí? Eu quero! Já deu, né? Então, mas eu gostaria mais de um remake de Johto, sim. Mas eu não sei se eu gostaria dele nos modos de Let's Go. Assim, se sair eu vou comprar, né? Mas eu não... Eu vou provavelmente gostar, mas... Gostaria de ver num outro mod. Infelizmente, eu acho que é possível que se sair, vai sair bem no molde de Let's Go, né? Tipo, vai ser mais difícil pra eles... Ah, eu não acho que Let's Go vai ter continuidade não, tá? Eu acho que não vendeu o suficiente pra poder justificar uma nova linha de jogos. Ele tem explodido entre os fãs do Go e, na verdade, o pessoal que joga Pokémon Go cagou pra Let's Go, sabe? Tipo, quem jogou o Let's Go foi o pessoal que, enfim, compra Pokémon porque sim, que é a gente. Uhum. Então, eles viram que não tem muito futuro nisso. Eu acho que a franquia Let's Go... Nasceu e morreu. É, mas o que eu me refiro é não necessariamente aos moldes Let's Go de captura, mas no sentido de algo mais casual, tá ligado? Algo que se permite retirar mais pra trazer talvez uma experiência mais próxima da original, tá ligado? Pokémon Dash, Togepi, Pokémon Dash, Hyoden. Pokémon Kart, tá ligado? Em Johto. Sei lá, gostaria de ver alguma coisa em Johto, sim. Talvez não agora também, né? Obviamente, né? Mais pra frente. Mas gostaria de saudades, sinto saudades de outro, de fato. Ah, você tá esquecendo de falar que essa é a melhor geração de todos os tempos e nunca vai ser ultrapassada. Oh, então. É verdade. Eu vou te falar uma coisa. Eu falei isso uma vez, acho que com o Danny. Eu falo muito com o Danny em off. Agora eu parei pra pensar, eu falo muito com ele. Eu não apareço muito aqui no Discord, mas eu tô aí. É verdade. No WhatsApp. Eu acho que a quarta geração, de fato, ela. De todas as gerações, ela é a que. Não que ela não trouxe nada novo. Porque ela trouxe bastante coisa nova. Mas eu acho que ela é a que joga mais safe, de fato. Eu falei isso mais cedo no cast, o Bruno não concordou comigo. E eu acho que ela é a que joga relativamente mais safe. Mas assim, não que isso seja ruim, tá? Eu acho que isso não é ruim. É até um mérito pra quarta geração. Porque ele pega o que já tinha antes e melhora, tá ligado? Ela foca em melhorar, não em ficar construindo algo novo. Exato, ela não despiroca tanto assim, sei lá, que nem o Nova tentou fazer, que nem a sétima geração. A sétima não tentou. Não, a sétima até tentou em algumas coisas. Ela acertou em algumas e errou em outras. Mas acho que senão ele tenta mais jogar uma no safe e. Acho que por isso que a gente lembra com bastante carinho, tá ligado? Da quarta geração. Outra coisa, ela consegue usar os esquemas assim. Pokémon, ela sempre, como franquia Nintendo, ela tem a obrigação de usar todas as loucuras que a Nintendo quer colocar no console dela. Sim. E talvez, eu acho que a quarta geração de Pokémon foram os jogos que conseguiram usar os aparatos técnicos assim em sua perfeição. Tipo, cara, como que você vai colocar um microfone dentro de um jogo de Pokémon? Merda! Realmente, é muito criativo, de fato. Bastante a segunda criativo. Tela, ela era uma tela utilitária. E assim, tipo, não só pra dentro da batalha. É, na quinta, eu acho o esqueminha lá um pouco mais cagado. Ué. Mas o Pocket, ele é útil pra várias coisas. O Pocket é muito bom mesmo. Enfim, tipo, cara, eu acho que ela consegue fazer perfeitamente usar esses gadgets, sei lá, essas features, né? Sim, sim. Do console em sei lá. Fica bem redondinho, né? No que ele se propõe aí, é bem redondinho. Sabe? Sim, sim, não fica forçado. É. E aí, por exemplo, o touch na quarta geração, você tem o underground, que aí você usa pra escavar. Então, tipo, criaram um bagulho nada a ver, mas que, assim, que usa um pouco do negócio das casinhas lá de Emerald. E adicionar um bagulhinho de você ficar escavando, tá ligado? Os itens lá e aparecendo. Sim, enfim, é muito legal isso, cara. Isso é muito da hora, mano. É verdade. Concordo. Se o remake de Sinnoh não tiver isso, eu vou ficar triste. É verdade, se o remake de Sinnoh não tiver underground, mas eu acho que vai ter, né? Se tiver, tem que ter, né? Ah, poxa vida, hein? Pô, se não tivesse. Talvez eu aceito eles tirar os bagulhos das bandeirinhas. Aquilo lá eu aceito eles tirar. As escavadinhas é clássico, né? É foda. É clássico. Sim, pô. E aliás, a música desse bagulho é de Hoenn também, né? Porque não pegaram apenas o rolê das bandeiras, mas também colocaram a musiquinha lá da rota de deserto. 111, é. Plot twist, o remake não vai ser de Sinnoh, vai ser de Hoenn, tá ligado? Hoenn confirmed. Hoenn confirmed. Não, e o pior é que teve uma vez, eu não lembro se foi no cast que a gente fez sobre indícios de remake de Sinnoh, que alguém no YouTube, depois, tipo, depois muito tempo depois que a gente tinha postado no YouTube, alguém comentou, puxa, vocês previram o remake de Kanto, tá ligado? Porque a gente fala em algum momento lá que, tipo, eles vão fazer um remake de Kanto primeiro, tá ligado? Só que a gente falou, não lembro se a gente falou sério ou se a gente falou zoando, mas era uma possibilidade, tá ligado? Tipo, antes de ver um remake de Sinnoh, eles poderiam remakear Kanto de novo, tá ligado? A gente acertou, de fato. Parabéns pra nós, hein? Vai que agora o Cross, ele mandou o próximo predict aí, de fato. Ai, ai. É isso aí. Muito bom. Se chover no underground, dá pra usar Div, gente. Só falo isso. É verdade. Se eu usar um surf no underground. Exatamente. É exatamente. Cara, é verdade. Tem aquele rumor de que o próximo jogo de Pokémon ia ser completamente embaixo d'água. Ia ser o sonho do Danny, né, velho? Ia caraca, ser o pode crer. Né? Bruno. É verdade. Eu criei, né? Joguei nas fóruns aí. É verdade. Foi o Danny que criou. Era pra ver se a gente comprava a ideia, né? A galera comprou, tem uma galera que comprou essa ideia. Lembra do canto inundada? Era isso que era a teoria? Sim, era isso mesmo. Ai, ai, essa fanbase. Mas da hora. Aliás, eu vou comentar uma última coisa. Que a gente falou muita coisa boa sobre Sinnoh, mas é que todo mundo já fala isso, tá ligado? Todo mundo já falou isso, mas é sempre bom lembrar, tá ligado? Pra ninguém vir depois falar assim, vocês não falaram disso! Que Diamond Pearl, ele inseriu... Aliás, Sinnoh inseriu várias evoluções, mas que não estavam disponíveis de certa forma em Diamond Pearl ainda, né? Tipo, o próprio... até tava disponível, mas na forma meio zoada, né? Tipo, o Elekid tá disponível no jogo pra você pegar o Electivire. Mas você precisa da fita do Firehead, tá ligado? pra fazer os bagulho lá, tá ligado? Então, tipo, tem vários Pokémon que eles foram só, de fato, introduzir melhor tipo, já nativamente na região em Platinum, né? De fato. Aliás, você falou disso, eu tava lembrando aqui, porque, tipo, eu, quando fui jogar, joguei direto Platinum, né? Que era o que já tinha na época. Faz um tempo atrás aí, já falei mil vezes disso, mas eu adquiri uma fitinha do Pokémon Diamond. Aliás, do Pokémon... E, cara, nossa, velho, é tão frustrante você ver isso, mano. Tipo, uma série de Pokémon que não tá lá. Pois é. Existe. Tem muitos Pokémon bons, mas que não estão necessariamente disponíveis tão fácil assim, pelo menos em Diamond Pearl. Isso, na época, não me atrapalhou de fato, mas é sempre bom lembrar, porque alguém vai lembrar. Mas não que isso atrapalhe tanto assim também, mas podia ser melhor. Ah, sempre pode, né, mano? E, sempre pode. Muito Zubat no Monte Coronet também. Muito Zubat, exatamente. Mas aí tem que ter mais Zubat. Zubat. É bom, mano. Zubat. Ah, mas agora eu lembrei do Monte Coronet, mano, pra evoluir os bichos de metal lá. Ah, que delícia. Ah. Levar lá pra evoluir, pra evoluir o Glaceon e o Sylveon também. O Sylveon não, as ideias. O Glaceon e o Leafeon. O Sylveon não tava lá mesmo, não. Ai, caralho, muito bom. Bom, então falamos aqui sobre Pokémon Diamond Pearl Platinum, Heart Gold Soul Silver, quarta geração aí. Também falamos do anime, falamos... A gente não falou do mangá não, porque ninguém leu mangá. Mas alguém leu mangá de Diamond Pearl aqui? Ei! Você leu mangá de Diamond Pearl? Eu não terminei de ler ainda, mas eu li uma parte. Ah, então da hora. Então, da hora. Eu não cheguei a nem chegar perto do mangá de Diamond Pearl. Parei em ruim, mas deve ser bom, deve ser bacana, deve ser bacana. Falamos aí sobre também passado, falamos muito sobre nostalgia aqui. Nostalgia e alegria, é isso aí. Rede TV, saudades da Rede TV também. Saudades, Pokémon DS, maravilha. Depois veio Black White, aí cagou tudo, do zoeiro. Gente, então gostaria de agradecer todos aqui os que estão participando deste cast e todos que estão ouvindo aí. Gostaria de convidar todos que estão ouvindo este magnífico episódio e longuíssimo episódio, tenho certeza também. Para comentar, tanto no nosso site, casadocarvalho.net, quanto no nosso facebook.com/casadocarvalhocast, twitter.com/casadocarvalho, ou no nosso instagram.com/casadocarvalho. Esse vídeo não tá saindo no YouTube, infelizmente, talvez saia depois, mas por enquanto ainda não. E Discord também, né? Sim, exatamente. O Discord, ele tem o URL é uma bosta do Discord, né? Enfim. É, a gente tem que fazer parceria com o Discord, ó, dá personalizado pra nós. Dá personalizado pra nós. Enfim, comente lá as suas melhores memórias de Pokémon Diamond Pearl Platinum, Heart Gold Soul Silver. Você viveu essa época aí? Você acompanhava PokéPlus? Pelo amor de Deus, você é dessa... Você era nascido? Você era nascido nessa época? Tenho medo dessa resposta, de verdade. Tenho um pouco de medo, mas comente lá, deixa o seu comentário. Ou então, entre no nosso Discord, o link vai estar na postagem deste episódio. Então... entre lá, entre no nosso Discord, troca uma ideia com a gente também e deixa lá as suas opiniões lá na publicação ou nas nossas redes sociais. Gostaria aqui de pedir para o pessoal dizer as suas próprias redes sociais também. Dene, comece aí com as suas redes marotinhas, fazer o jabá. Opa, gente, agora eu vou fazer um jabá muito legal, porque eu estou com um canal no YouTube. Por favor, me sigam lá, Daniel, errei já o canal. Aí mandou bem, esse aí sabe. Procurem lá, gente. Café com Daniel. Vamos tomar um café lá. Vou falar sobre frustrações e coisas legais, sobre a vida de um jovem adulto. E me sigam nas redes sociais, tanto Twitter, quanto Instagram, quanto TikTok. Daniel _ TikTok, minha filha. Sou jovem TikTok, agora. Agora é jovial. Tem que fazer um TikTok pra CDC também, pra postar cheat post lá. Manda botar na mão do Cross pra botar cheat post lá. Vamos lá. Não me dá esse poder, que ódio. A gente tem que conversar com o jovem de alguma forma, né? Aqui só tem velho, mano. É foda. Eu completei 18 anos uns dias atrás, pô. Exato. Uns 3 mil dias atrás. É, Daniel _ Prado _, gente, é isso aí. Um beijão e brigadão aí por terem ouvido a gente até agora. Exatamente, pela paciência, obrigado pela paciência, gente. Conste que o El-chan vai ficar no cast. Ah, opa. Enfim. Acho que foi a melhor parte de fato do cast. Enfim, Cross, diga suas redes aí também. Muito Twitter e Instagram é @MeDeixaDesenhar. Eu não vou falar o cara livro, desculpa, tio Mark. Não, o Facebook morreu. Estou já. Mas é a mesma do Instagram e do Twitter. Então se alguém usa essa jossa ainda, vai lá que vai estar a página. Justo. Eu tô em ato das streams, mas eu quero voltar o quanto antes. Então é twitch.tv/crouxo. Uhum. E tirando isso, eu só tô fazendo as encomendas, como de costume. Aí é só conferir nessas redes sociais aí, ou chegar no Discord mesmo aqui pelo Casa do Carvalho e me chamar. Justo. Você faz encomenda do que, Cross? Você faz bolo? Bolo no pote? Bolo no pote é muito bom. É muito bom o bolo no pote. Eu quero. Eu quero. O mais doido é que eu não faço encomenda de doce, mas a minha prima faz. Mas eu não vou fazer chamada dela aqui, não. Ela que paga. Ela que lute. Justo. É encomenda de ilustração. Quem não sabe, eu sou ilustrador. Boa. Então, quer ver uma ilustração sua com o seu Pokémon ou seu dog, gato, namorado, namorada ou qualquer coisa do tipo? Só chegar. Ah, eu quero Cross. Me desenha. Tio Cross. Me desenha com meu cachorrinho. Menino Bruno, manda aí suas redocas. Instagram e Twitter é Bruno Assis, com um Z no final ao invés de S. E, assim, sigam lá, né? Sigam nosso trabalho também, não só detonando lá no YouTube, que a gente posta gameplays de outros jogos variados que não Pokémon. E aí, aliás, até agora tá saindo Pokémon lá, né? Porque a gente tá ficando aí as tretas de produção aqui na Casa do Carvalho. E tá saindo uma série de Pokémon Crystal Clear lá, uma hackzinha maravilhosa. Delícia. Que tá legal. E acho que é isso. Show de bola. Menina Ray, manda aí seu jabá. Instagram e Twitter é RayAuros. No Instagram também eu tô abrindo uma lojinha de papelaria personalizada. Top. Se você quiser coisinhas pra decorar sua agenda, seu bullet journal, seu plannerzinho, é Indomate Atelier. Vai estar o link pro perfil lá no meu perfil principal. Uhum. E também... Tem Pokémon. Tem Pokémon. A primeira linha lançada foi de Pokémon. Show. E também tem o meu Apoia-se, que também é Indomate Atelier, que todo mês você pode assinar mensalmente, cancelar a hora que quiser, e ganhar recompensas fofinhas todo mês. Indomate Queen, só um detalhe. Sim. Exato. O link vai estar na descrição do... Vai estar lá no meu perfil do Instagram. Por último, mas não menos importante, menino Gusta, menino Pikachu. Vou chamar de Pikachu pra sempre agora. Pikachu. Gusta Pikachu. Aliás, eu acho muito errado você não usar um apelido de Pikachu hoje em dia, porque isso ia ser muito mais da hora. Mas faça o seu. Ficou pra trás, né? Tá certo. Quem vive de passado é fã de Pokémon. Mas ironicamente, hoje eu tenho um canal de Pokémon, que não é só sobre Pokémon, mas eu falo sobre outros animes também e tudo mais, que é no youtube.com/ligusta, L-E-E-Gusta, e vocês podem me encontrar também no Twitter e no Instagram, @ligusta_, porque não tinha disponível sem underline, então a gente foi com underline mesmo, mas o YouTube tinha, aí ficou sem, basicamente é isso. Justiça. E aí acompanha lá, tô fazendo uns vídeos legais de Pokémon, tô preparando nesse momento um conteúdo bem bacana, eu tava trabalhando muito com anime novo, mas infelizmente o anime novo, né? Deu entrou em atos. Aí eu estou reinventando aqui os conteúdos, para uma coisa vai ficar bem legal, então acompanha por lá. Exatamente. Você quer falar dos podcasts também? É verdade. É que eu não sou só Pokémon. Fica à vontade pra falar. E a galera do Anime Crazy. É porque eu separo, tipo, Pokémon e Anime Crazy. Sim, sim. Caixas diferentes. Mas, sim, você também pode me ouvir semanalmente lá no Anime Crazy, que é um podcast sobre animes, que eu participo lá junto com a Tati, com o Seru e com o Renan. E a gente não só faz podcasts, a gente tem também um canal no YouTube, que tá indo sair uns vídeos de vez em quando. E a gente tá fazendo lives na Twitch também. Toda sexta-feira a gente tem a Hora do Filler, que é um podcast filler do Anime Crazy, onde a gente fala sobre absolutamente qualquer coisa que der na telha, tá sendo bem legal. Então, pra você seguir o Anime Crazes, Anime Crazes em tudo. Tanto no Spotify, você encontra os podcasts, você acha também outros agregadores nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e também lá Twitch. É isso. Show de bola. E pra quem quiser me seguir também, é Tsunami Andrani Hisoka, Hisoka com H, em tudo aí. Menos no Facebook, que é .Hisoka, porque o Facebook é uma bosta. Mas é isso aí. Enfim, gente, muito obrigado pra todos que acompanharam até aqui. Vamos orar aí para Arceus, para esse remake de Sinnoh. Mas no momento a gente vai ficando aí com boas lembranças da quarta geração. Se preparando aí pra quinta, né? Porque o cast da quinta vai ter que vir uma hora aí, né? Vou deixar um último ponto aqui. Diga aí, mano. Que o Pokero surgiu na quarta geração, né? Fica aí em remake. Não. Não? Não, Pokeros existe, acho que desde a segunda. Desde a terceira, eu acho. Aí, ninguém sabe a informação correta, é isso aí. Não, mas a quarta, não é certeza que não foi na quarta. Ou foi a segunda ou foi a terceira. Esse pau foi na segunda mesmo. Foi na segunda. Eu pensei que foi na segunda. Então esquece. Como é que é, senhor Bruno? Ninguém sabe o quê? Sacanagem. Eu não sabia, não sabia. Falou acho, não falou acho, então não sabia. Ok, obrigado, pessoal. É, eu sabia, acertei. Podia, eu não confio nem em mim, mano. É, a verdade é essa. Eu sempre acho, porque eu nunca sei, nunca confio nem na minha própria lembrança. Mas eu acho que o indício de Sinô tá válido, apesar de estar errada a informação. Eu acho que vale. Porque tinha, e a gente tá passando por essa situação agora. Então, indício de remake. Exatamente. Eu falei aqui com o meu tio aqui que trabalha na Game Freak. Exato. É, gente, é porque estamos em 2020. Você soma 2 mais 0 mais 2 mais 0, dá 4. 4 é o quê? Quarta geração. Sinô, quarta geração. É não, tem uma coisa. Sinô adicionou 107 Pokémon. 7 mais 1 é 8. Estamos na 8ª geração. Aí, ó. Show de bola. Opa, olha só. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Ai, ai. Mas é isso aí. A gente vai ficando por aqui. E a gente se vê no próximo episódio aqui na Casa do Carvalho. Falows e até a próxima. Valeu. Falou, gente. We'll be right back. Oi, é o Joey. Alô, Gold? Aqui é o Joey. Ai, caralho. A nossa vinheta é a nível de contexto, né? A vinheta é o Gold correndo, né? Aí ele abre um pouquinho Gear e coloca na rádio e aí começa a tocar músicas da franquia, tá ligado? Tipo, músicas de batalha, principalmente. E algumas de cenário. E aí o Joey interrompe ele ouvindo, tá ligado? Pra falar do Ratata. E aí ele manda o Joey pra casa do Carvalho, exatamente. É isso aí. Maravilhoso, perfeito. Ai, ai. Não, vou fazer um comentário meio nada a ver aqui, rapidão, mas aqui, tipo, olha, shame on you, senhor Bruno. Você tá falando de Pokémon ou jogando FIFA, tá? Cara, eu nem tô jogando, velho. Tá, o Discord tá te dedando aqui, ó. Esports, FIFA 20. Caraca, se achei, mano, ele por jogar FIFA, imaginei que tô jogando o jogo das galinhas aqui, mano. O jogo das galinhas é top. O jogo das galinhas pode. Mano, FIFA das galinhas na minha frente, não. Não, mas calma aí, galera. Minha fazenda que tá custando 100 milhões, velho. Não é futebol, ninguém chuta bola lá em Galar, não. Não vem com essas graças. É nessa, cobra lateral. A galera cobra lateral, Nicolas. Lateral não quer dizer nada, velho. Os caras é gandula. Os caras não é jogador de futebol, não. Os caras é gandula. Não vem com essa, não. Mas eu não tô jogando, não, gente. Mas na moral, esse jogo da galinha é estúpido de bom, cara. Não, com certeza é, mano. Participa com nós. Com certeza é melhor que FIFA. Faz stream aí. É porcaria melhor que FIFA. Olô. Se fosse NBA, a gente conversava, mas FIFA. Aí não. Ah, é joguinho de esporte igual. Se um não tem moral, outro também não tem, nem vem. Basquete é um jogo que presta, velho. Vai, argumente sobre isso. Você usa a mão. Você usa a mão. Acho isso, que é bom. Já. No futebol, você usa a mão, o pé, e não é pra socar os amiguinhos, ou seja, é mais valoroso até que o UFC aí, ó. É verdade, tem um ponto. Mas o UFC, mano, por que você falou de UFC aqui, velho? É luta, é igual Pokémon, é luta. Aí é briga de galo, é diferente. Você está quase lotando sua casa de galinhas. Tem que aumentar o espaço, velho. Parabéns. Ué. Uma coisa. Caraca, essa casa.